Sol se pondo, vocês na mansão, cheio de itens poderosos. O que vem a seguir? Mercado. Biblioteca. Quero ver a biblioteca. O que tem na biblioteca? Biblioteca? Uhum. Livros aos montes. Muitos romances, muitos contos, muitas canções, muitas epopeias. Amor, eu vou juntando as coisas que parecem ser de... Por exemplo, ah, isso aqui pode ser história élfica, né? Isso aqui talvez seja importante pra eles. Eu vou juntar tudo num canto, assim. Tá, eu vou deixando tudo ali juntinho. A gente pega uma lona, um lençol, coloca e coloca tudo no lençol e fecha. É porque eles não vão entrar aqui, acho. Exato, não é hoje. Não hoje, é. Mas então antes da gente ir embora, a gente faz aqui e pega. É, antes da gente ir embora, tá. A gente pega. Vocês fazem uma pilha gigante de coisas ali no salão principal. Consigo achar a chave da porta? Só se a gente ficar arrombando, diminuir, apertar. Consegue. Tá aberto. Tá trancada. Tô trancado, cara. Com lingueta. Deixa eu te falar, destruiu todas as... Você diminuiu... Não, o último consertou. Consertou as dobradiças. Sim. Mas consertou a maçaneta? Você não quebrou a lingueta. A maçaneta não tava, ela tava presa pela lingueta da maçaneta. Não quebrou a maçaneta. Mas não tava... trancada? Eu diminui a porta. Você diminuiu a porta, mas... Saiu o contato. Então, só soltou a lingueta. Porque a gente não mexeu, velho. Vi, a porta abre abriu. Assim, viu, Greg? Abre assim, não é assim. Porta dupla. Você diminuiu as duas portas que estavam unidas ali. Então, pelo, o meio da porta pela saiu tranca. Junto. Então, a lingueta tá. Saiu isso junto. Estourou as, duas, as quatro dobradiças. E a porta, ela continua unida no meio. Aí ela caiu. Aí você aumentou ela. Tava unida no meio. Quando ele ergueu... Como não estava preso pela dobradiça, como não estava prensada, começou a desmontar ali no meio, né? A lingueta começou a sair. Ele foi, segurou direitinho, encaixou com o chutar no lugar. Aí a Toff consertou as dobradiças de novo. Ela voltou a ficar trancada. Ah, agora vocês têm, né? Vocês podem. Não, eu peguei. Ela tá trancada, mas trancada a chave. Exato, eu vou lá e procuro a chave e tenho a chave. Sim. Ok, pronto, temos a chave. Vamos testar se lá fora ainda está trancando sozinho? Como assim? Você tá limpando o barulho sozinha? Não, acho que não. Porque a vassoura parou de varrer. Isso tudo é parou de voar. Ah, agora a gente tem uma vassoura legal agora. É, vocês têm uma vassoura voadora. Mas alguém aqui tem servo fantasma? Aqueles... Tinha outra já? Ah, tinha o tapete. Não. Tinha o tapete, agora tem a vassoura. Pra limpar o tapete, né? Eles nunca limparam esse tapete. Alguém tem servos mágicos aí? Tem o quê? Servos invisíveis, tipo da Kyra. Ah, servos invisíveis, tipo da Kyra. Isso é conjuração, não? Acho que é. Exatamente. É, não vai rolar. Os caras não acharam estranho, os caras não vão achar estranho agora. Sabe o que você faz? A gente, é que quanto tempo dura o alarme? 6 horas, acho. 6 horas só? 12. 12, então. Faz alarme na porta, se alguém entrar a gente vai saber. É. E vamos então desativar essa torre que tá se ficando chato já? Vamos sim. Ah, só tem um negócio, torre meio perigosa. É a vida. Ansim serve, conjuração, não rola. Quem entra lá pode ser que morra, tá? Hã? Eu sei que o lugar que a gente vai é assim. Ele fez parte do Fantasma disse que só de nós aqui um conseguiria matar a torre. Esse teria a chance de salvar os outros, mas os outros podem ser que morram. Quer usar a proteção da torre? Nós vamos confiar em quem cada um entra. Vou salvar. Só espero que não seja morto. Eu acho melhor eu entrar. Não, é você, Cid. O quê? Ah, o Divino Doutor. Em momento algum disse isso. É. Ah, é porque ele não pegou seu sangue, então falei só deixou a nossa. Eu falei que eu seja... só espero que não seja o Murr e o Théo. Ah. Por quê? Porque o Théo também não é. Sendo que eu sou mais justo. Mas o seu conversa. Sangue não estava na conta. O Murr pode ser. O Théo não. A dignidade não é. Cabe só a você. Não, é que a gente sabe que entre nós quatro tem um. Então a gente queria testar entre nós quatro, que é mais Ora, fácil. Então, entre todos nós, eu seria... Não tá de guarda, né? Entre nós todos tem um digno. É o que precisa, não é? Pode bate ver mais. Então eu vou... Ah, não vai ser você, relaxa. Mas é... Vamos? Aí chega lá é o Orc. Ia ser engraçado. Eu quero ver. Engraçado. Eu queria ver a cara que você tinha na minha. Eu quero ver você hackear a torre. Aí a gente mostrar que é digno é uma coisa. Aí a gente chega lá em Valcária. De hackear é outra. Aí a gente vai chegar em Valcária e seu Silvio vai ser tudo meio centauro. Eu quero ver. Ficou dolorido. Ficou dói agora. É um meio centauro. Será que é um meio centauro? Ou é uma cabeça de touro? Um meio centauro deve ser um tipo um sátiro, né? Não, centauro é cavalo. Então, mas é um meio centauro. Continua meio, mano. Você pergunta se tá de meio. Deve ser tipo um sátiro. Eu pensei, podia ser um sátiro, mas. É o que eu falei primeiro. Ou ele tem duas patas, ou ele tem cabeça de touro e perna de pano. É que a cabeça de touro vai estar ali, ó. Aí é minotauro. É, é minotauro. E se for o inverso, é bucentauro. Really? Vamos focar? É, enquanto vamos na torre, né? É um bucentauro. É humano, touro, ao invés de cavalo. É bull de touro. Bull de touro. Mas ela já pensou, né? Não. Já pensou putaria, né? Não, é porque vai descambar. Vai descambar, então vamos focar no que descamba. Bom, então vamos? Vamos. Então vai, vamos descambar. Só o pau da gente. É. Bom, aí ele fala para as clérigas de Mará bem felizes, né? Já puxou a mão. Já mas fala de Mará. Vamos botar o foco, vamos botar o foco. Vai, já descambou. Já descambou, eu falei. Eu tentei cortar antes. Osmulherzinho do castelo do... Não, verdade. Você vai querer falar sobre o Santo Graal? Não tô ouvindo. Osmulherzinho do castelo do Santo Graal. Ah. Não lembro naquele caso. Gente, então vamos passar então no Palácio do Artesão e depois ir pra. Pra torre de ativar. Você não quer ir na torre primeiro e depois ir no artesão? A gente tá do lado. O artesão é aqui embaixo. Mesmo assim, a gente vai ter que voltar pra pegar as coisas daqui, a gente já passa no artesão e pega tudo. O artesão mas tá do lado já de vocês. Com um buraco portátil. Ó, a gente tá, ó. É aqui, ó. Ah, sei. Vocês gente... vão cometer essa cagada mesmo? Qual cagada? Insight, pode ver. Vocês fizeram uma pilhona de tesouro no. No meio da sala. É, no cantinho. Dentro. Sim. Dentro. Inside. Jota. Inside. É uma cagada. Uma cagada. É, não é insight, é inteligência. Tem bagulho ali, é inteligência. É inteligência, não é insight. 14. Não é insight, é inteligência. 14 não foi bom. Ah, 25. Ô, oh, louco! Tá inteligente tudo, hein? É, eu dei 21. Insight seria 28. Por que vocês não põem dentro do buraco portátil? Porque não, porque não pode. Por que vocês não põem em cima do buraco portátil quando desativar a torre, tipo, dentro do buraco portátil? Porque se alguém quer entrar aqui antes e pegar as coisas, vai levar o buraco portátil junto. Prefiro voltar e jogar o buraco portátil e pegar. Não, a pessoa ela vai enxergar um pano. Por quê? É um tapete. Porque o buraco portátil sem funcionar é um tapete preto. Mas a pessoa não pode olhar lá dentro vivo as coisas? Não, é um tapete preto. Só depois que desativar a torre. Pronto, se alguém pegar... É um tapete preto de 3 metros. Só se você achar que é um tapete preto valioso. Pode ser. Quem vai sacrificar o seu buraco portátil? O meu tá cheio. Quem vai sacrificar o próprio buraco? O meu. É, o meu tá cheio também. E nem tá comigo. Tá, o seu tá vazio? Guardado, se buraco, se tá, tá vazio, vazio? Tá guardado dentro da bolsa do buraco. Vazio, vazio, não tem nada dentro. Sério, é um buraco virgem? É, virgem não, porque ele foi usado algumas vezes, mas tá vazio. Aí, bolsa, né? Cabe 30 mil pela sua bolsa? É bolsa mágica, né? Chama. Que bolsa mágica? Mas com na outra 500 bolsa mil que não tá funcionando. É. Ah, então você tá sempre, ó. E na verdade eu não tenho. Não, eu tenho bolsa de. Eu tenho uma carteira, não é tipo, deixa o PO no meio dos 30 mil PO. Eu ah, tenho, é, quer ver? É porque eu deixei algibeira. Eu tenho 100 moedas na algibeira e no buraco portátil não tenho muito dinheiro, não. Tem, eu tô pobre. Eu tenho 15 mil. Ah, você deixou lá pros elfos, né? É, eu gastei mó grana. Uma sacolinha e meia de tesouro. É, de ouro. Isso cabe na mochila fácil. É, cabe numa mochila normal. É, então. Eu tenho 5 mil comigo. Duas sacolinhas do extra cheio de eu moeda. Tenho 100 moedas comigo e resta tudo na mochila. Então, é o meu buraco. Porque ok. Fazer igreja. Procura um buraco portátil aí na casa da Luz. Não tem. Tem outro lugar para a clériga de lenda. Ou eu procuro um tapete preto de 3 metros. Também não. Um pano desse tamanho que desdobra um tapete preto. Não. Detecte objeto. Ok. Então, um cacá para a clériga de lenda. Gente, vamos. Então, você tira do seu bolso aquele pedaço de pano todo dobradinho, né? Vai abrindo, esticando. Fica um tapetão fineco de 3 metros de diâmetro, cheio de tesouro em cima. Quem entrar ali e olhar, vai enxergar um tapete preto com um monte de tesouro empilhado. É, por enquanto tá com volume. É livro. É livro e obra de arte. Mas tem que ser volume. Não, tá por baixo. Não, então o tapete tá por baixo. Dá, desde cima, as 3 horas. Livro e obra de arte. Depois de história ela. Fervi às 3 horas. Tá desde essa hora. Bom, pra casa do moço que faz arma. Coleciona arma, sei lá, vamos lá. Colecionador. Vamos? Colecionador? Vai colecionar você? Quem que é o moço que coleciona? Colecionador é da Oito. Marvel. É, ele tá morto. Oi? Quem vai levar agora? Não é 8 ali, é 6. Vai falar de no Dari. Não, a gente vai pro 8. gente está no 6. 8 é onde vocês estão, cara. Exato, a gente está no Palácio de Kessaria. Kessaria. Ah, o 8 é o Kessaria? Achei que era o 6. Vocês vão no 6, então, Palácio de Nodaren. A gente vai no 6. Achei que eles estavam no 6. Não, nós estávamos no 6. Não, não. É no 6 que vocês vão, então. Isso. Tá, ok. Vocês estão continuam com os disfarces de vocês, certo? Correto, sim. E olha, quando assim a gente sai, só vou ver se as pichações ainda estão desaparecendo, tá? Só para desencargo de consciência. Ok, quando vocês saem, vocês tomam as ruas, tá? Onde vocês estão, uma rua que tá deserta, tá? Dada a proximidade com o cemitério, a proximidade com o Palácio Amaldiçoado da Kessaria. Não tem goblinoides ali próximos de vocês, tá? Quando vocês olham pro palácio de novo, vocês veem que o palácio, ele perdeu a vida que ele tinha. Tá? O poder mágico da Kessaria, que fazia com que o palácio, ele tivesse em constante mutação, desfazendo as pichações, a depredação dos goblinoides, desapareceu, tá? O que vocês viam de tinta desmanchando, sendo apagada lentamente, não acontece mais. Depois de alguns minutos que vocês ficam observando ali, esperando visualizar alguma mudança na depredação, essa mudança não ocorre. Então vocês notam que aquilo era por influência do poder dela que acontecia. Ou seja, amanhã os caras vão perceber já que aconteceu alguma coisa aqui. Só se alguém passar por aqui, se alguém não cagou, passar por aqui. Os caras vêm pichar. Não, vinham, não lembro. Vem, porque tava descascando, essa pichação nova. Vou perceber amanhã, ou até antes, talvez. É, você não sabe com que frequência, com que velocidade que o negócio desaparecia, e sabe menos ainda com que frequência que eles vêm tentar depredar o local. Bom, eu sei que se a gente tá conseguindo ver desaparecer, desaparece uma taxa relativamente alta. De 3, 4 dias vai sumir. Atenção, né? Não, mas 3, 4 dias vai sumir a pichação. Alguma hora os caras vão perceber quando tá sumindo, né? É, uma hora eles vão perceber, é fato. Mas e quatro dias, não está daqui. É, então eu acho que até amanhã, até amanhã com certeza, depois disso já não, mas é que até amanhã também já chega o Turor, já fudeu. É. Ok, vamos... Pergunta, ver. Vocês tomam alguma medida com isso, quanto a isso ou não? Quanto a esquerda. É a pichação que não desaparece mais. A gente apaga a pichação. Picha mais. Peraí, vamos continuar aqui. Sem medida, então. Eu não sei o que fazer. Okay. Não tem que apagar, não vai perder tempo apagando, então não tem como. Tudo bem. Vocês saem então e vão direto pro Palácio de Nodaren. Cadê o mapa? Preciso olhar o mapa. Onde está o mapa? Eu peguei a referência. Então pegou, bora. Eu sobreviveria ao Bird Box. Você não tem gente que tá batendo um carro assim? Desafio Bird Box? Aqui mesmo. O pessoal tá dirigindo em dado. Não acredito. A polícia às vezes teve que falar, gente, não diga, vem lá. Onde? Por favor. Não faz essa caquinha. Bom, vocês estão aqui, correto? Correto. Daqui vocês vêm pra cá. Correto. Certo? O Palácio de Nodaren, ele lembra um pequeno castelo, realmente. Tá? Ele tem três torres, sendo que essa torre aqui, circular, é a torre mais alta delas. Tá? É uma torre que, cuja altura... Hã? Não. A torre cuja altura rivaliza com as copas das árvores de Lenoren. Tá? As paredes desse palácio, tá? Ou a arquitetura inteira dele difere em muito do Palácio de Kessaria, tá? O Palácio de Kessaria, que era uma construção de pedra, né? De mármore branco, bela, majestosa, né? Demonstrando a habilidade dos artesãos élficos com no corte, na talhagem da pedra, né? Esse aqui ele é diferente. Ele mostra um outro aspecto da cultura élfica. Tá? O aspecto que impera na cidade de Lenoren, que é a preservação do meio ambiente. Tá? Porém, aqui fica evidente para vocês uma coisa. Tá? Esse palácio ele é feito inteiramente das árvores que cresciam ao redor desse local. Tá? As árvores todas elas foram magicamente juntadas, torcidas, curvadas, deformadas, distorcidas para formar essa construção, tá? As paredes aqui, elas são paredes de troncos de árvores lado a lado, unidos, tá? Por magia, tá? Esses troncos eles foram unidos e aplainados por magia, tá? Formando uma parede lisa, como se fosse uma parede de tijolos, tá? O telhado desse palácio ele é feito das copas das árvores debruçadas em ângulo, tocando-se no centro desse palácio, tá? As folhas, elas todas juntas, e alguma magia estranha fez com que essas folhas fossem petrificadas, tá? É como se fossem telhas. Vocês já viram esses telhados? Tem um telhado ali em cima na vila, que é aquela telha branquinha, que é um, um tabletinho retangular branquinho. É como se fosse isso, só que são as folhas das árvores que foram aumentadas. Elas foram homogeneizadas para elas terem toda a mesma aparência, independente se eram espécies de árvores diferentes ou não. Todas as folhas que formam o telhado, elas têm a mesma aparência, a mesma cor, a mesma textura acinzentada, e elas se sobrepõem formando um telhado perfeito. Parece ser extremamente sólido e maciço esse telhado, tá? A Torre Sul aqui, tá? Ela é um imenso tronco formado pelos troncos de árvores menores dispostas em círculos que sobem serpenteando em espiral, tá? E termina no alto com um telhado pontiagudo cônico, tá? Formado por essas copas dessas árvores também torcidas por magia, tá? As torres aqui, ó, as torres leste e oeste, elas são quadrados perfeitos formados de um único tronco, de uma única grande e frondosa árvore. Tá? Vocês têm a impressão desse tronco ser oco, a certeza dele ser oco, porque vocês veem janelas abertas no tronco por magia. Pensei no item, não seja invejoso e nem fique bravo comigo, mas... Não, vai ter a relação com elfos. Escolhe o seu deus aí, cara, para de isso. Tem relação também com orelhas élficas. Não, já que eu achei o tesouro aqui... O que você quer? Eu queria até a história pro item. Fala qual que é, pô, caralho. Já assistiu aquele filme... Não, explica. Não, que cai uma estrela e a estrela é uma menina. Ah, Stardust. Sim, Stardust. É, Diablo 3. Você já assistiu? Não, mas... Tem uma correntinha que é muito fininha de prata. Ela é indestrutível e ela vira do tamanho que você quiser. É basicamente isso. Você gosta de corrente, morra. Mas imagina... Não é das correntes. Uma corrente que é indestrutível e fica do tamanho que você quiser. É, são de Andrômeda. Andrômeda. Bom, voltando. Eu acho que é uma saída boa. Very bom. E aí, você me ajuda, hein? Sim, eu tinha criado. Isso foi em on, tá? Gravou pra você. Eu tinha criado a história que é o fio de um cabelo de uma elfa que se apaixonou por um dragão de prata. Nossa. Repete tudo pra ele, que ele que tá dando. E teve uma filha que teve que o cabelo dela nasceu essa corrente. Ele escolheu um item do livro. Stardust. Da Stardust. Sabe aquela correntinha fininha que ainda sim. Da bruxa que é a mãe caranguejo. Que é a mãe do cara. Concedido. Que é a mãe da pessoa. Concedido. Então, eu achei que combina a correntinha muito de Stardust. Muito. Posso ter prazo, muito legal. Eu acho que enrolado, a gente pode. Com certeza. Colocar a história eu queria que Maior seria muito bom, muito bom. Gosto dessa ideia. Aí tiveram uma filha que o cabelo dela nasceu essa corrente. É que é tudo El. Quando ela cantava, o cabelo brilhava dourado e curava as pessoas. Não. Perfeito, lindo, adorei. Interessante. Alguém vai querer Vela da Babilônia? É da hora, depende do que faz Vela da Babilônia. Se não assistiu Stardust, ah, teletransporta pra onde tá uma pessoa. Já saindo a vela, pensa da pessoa e vai até lá. Caramba! Da hora. Aí você pega o Spike cagando, levanta a cabeça e dá um tiro nele. Caramba. Bom, as torres leste e oeste, tá? É um quadrado feito de um único tronco gigantesco distorcido que sobe bem alto. Vocês veem janelas cavadas por magia ali, tá? Janelas que estão fechadas por vidro. Tá? E quando vocês olham mais assim com detalhe, vocês percebem que não é vidro, é uma folha translúcida que forma o vidro. Tudo, toda a natureza aqui, ela foi distorcida por magia. É uma obra magnífica, tá? Uma obra belíssima que reflete, ilustra perfeitamente para vocês a beleza, a habilidade dos elfos. E que também reflete e ilustra perfeitamente para vocês, mais ainda, toda a arrogância da raça élfica. Tá? Distorceu um grupo de árvores ali, à sua vontade, ao seu prazer, para formar sua habitação. Tá? Ao mesmo tempo que isso é belo, é bizarro aos olhos de vocês. Todos vocês têm essa sensação. Tá? São árvores que foram transformadas com magia, forçadas a se tornarem a habitação de um elfo. Tá? De um elfo, não de uma família. De um único elfo. De uma família, então tudo bem. Hã? Uma família então, tudo bem? Não, eu tô... Não tudo bem, né? Mas um único elfo é pior ainda, porque além de arrogante, é egoísta, tá? Ele distorceu tantas árvores, tanta natureza, para formar casa para apenas um morar. De um certo ponto de vista, isso é mais cruel até do que anões e humanos, porque ele não deu às árvores nem sequer a chance da morte, tá? Ele, teoricamente, ele preservou as árvores vivas nesse eterno sofrimento, elas torcidas ali em agonia eterna, tá? Suportando a dor dessa magia que distorce elas eternamente, tá? Ao mesmo tempo que isso é belo, isso é bizarro, tá? Vocês estão diante desse monumento aqui, a habilidade e a arrogância dos elfos. A gente entra. Ao redor de vocês, tá? Cadê o cemitério? O cemitério tá aqui, o 10, né? Isso. Tá? Próximo aqui do cemitério, próximo do Palácio Kessara, nessa rua aqui, ó, quase não tem movimento. Esse cara é louco, né? Tá? Não é um local frequentado. Nem das casas. Já aqui na orla do rio, tá? Vocês veem um movimento farto, tá? Tudo aquilo que vocês tinham visto de manhã, quando vocês saíram para as ruas de comércio, tá? Ele é maximizado nesse horário, tá? É o horário do crepúsculo, o sol se pondo, tá? E parece que todos os goblinoides, todos os hobgoblins, muitos orcs, bugbears, kobolds, tá? Todas as raças que compõem a Aliança Negra, agora elas começam a sair para as ruas, tá? Tomar as ruas com mais vivacidade. As raças que não pertencem ao mundo goblinoide, que vocês tinham visto durante o dia, tá? Meio-dragões, genases, demônios, outros tipos de criaturas extraplanares, já não estão mais circulando pela rua. As ruas, elas mudam, tá? Com a passagem do dia para a noite. E vocês percebem que agora imperam nas ruas apenas os goblinoides. A impressão que dá é que eles usam as raças inferiores, os elfos, né, para trabalhar no horário que eles estão acostumados, né, no horário no turno do dia. À noite, põe esses caras para descansar, para continuar o turno no dia seguinte, tá? E à noite eles vão ganhar as ruas e ter o momento de folga deles, tá? Inclusive, conforme vocês vão andando pelas ruas e passando, se aproximando do rio ao som de violinos, uma música calma, né? Vocês, inclusive, encontram com alguns dos guardas, alguns dos feitores que vocês viram dentro da prisão. Tá? Vocês conseguem reconhecer algum deles. Bom, vocês chegam, imagino que pela rua deserta, certo? Sim, com certeza. Tá? Vocês dão de cara com o palácio de Nundaren, o famoso artesão élfico, tá? E esse palácio dele que é construído das árvores. Tá? Esse palácio, ele parece intocado pelo tempo. Nada de Robin Hood. Musiquinha da cidade. Esse palácio, ele parece intocado pelo tempo. Ele não envelheceu um único dia sequer nesses últimos 15 anos. Não tá bom, né? Hã? Nossa, essa caixa não era dinheiro? Não, eles ficavam aqui. Ah, tá. Em cima de uma caixa de coca, em cima do... Eu vi os negócios vindo pra gente agora, agora que você percebeu? É. Cara, faz um ano que isso tá aí assim. Nossa. Bom, vocês ouvem som de música assim, sendo tocada e cantada, tá? Uma música diferente da que vocês estão acostumados, música goblinoide. Então, vocês sequer compreendem o que está sendo cantado e dito. Tudo rapper. Vocês veem os goblinoides, eles vivendo em uma estranha harmonia ali. E agora eu vou usar elementos do livro. Tá? Vocês veem o tempo todo não, uma frequência assim, até certo ponto regular, pequenos conflitos eclodindo aqui e ali nas ruas, tá? Um ou outro goblinoide que se choca com um de raça diferente ou aparentemente de um grau de hierarquia diferente, eles travam um combate entre eles, um combate rápido, tá? E encerram esse combate de forma respeitosa, em alguns momentos saindo até abraçados uns com os outros. Tá? E esse combate sendo usado para definir uma hierarquia ali entre eles naquele momento. Tá? E tudo volta à harmonia depois desse conflito rápido entre eles. O lado leste do palácio de Nudaren, tá? Após o palácio, na rua que cerca as margens do rio, né? Que margeia o rio, ele tem movimento. Tá? A rua onde fica o palácio já não tem movimento. É um ou outro que passa por ali. Tá? Mas não existe comércio ali, não existe aglomeração de pessoas ali. O palácio, como eu disse, ele não envelheceu um dia sequer. Tá? Não tem marcas de pichações, não tem marcas de depredação. Ao contrário do palácio da Kessaria, que tinha marcas de pichações e depredação, que eram vencidos pelo poder da elfa, o palácio de Nudaren, ele não tem uma marca sequer de depredação. Parece que eles não atacaram esse palácio, ou então que os ataques deles não foram sequer efetivos contra esse palácio. Tem porta lateral ou só tem porta da frente? Tem muitas janelas laterais, tá? Todas essas janelas são janelas que foram abertas nos troncos das árvores magicamente, e tem aquela folha translúcida fazendo papel da vidraça da janela. Tá? Não tem portas laterais. Na face sul também não tem porta. Só tem uma porta, então. Teoricamente só uma porta que não tá nessa face que vocês estão vendo. Tá nessa face aqui. Posso enxergar o negócio? Na frente. De toque. Vocês posso... Na lateral, já. Posso ver se é essa percepção? Um em relação ao planetário e o outro vai ser tendente lá dentro. Certo. Posso fazer o teste? Pode. Se eu tiver aqui, vai ser da hora. Tá o senhor Burns usando. Tá, a percepção do planetário, eu tirei 20. Porta lenço no pé, entendeu? Planetário vazio. Tá. Lá por dentro agora eu vou usar o poder da pedra. Certo. Se o criatura lá dentro, sabe que tipo de azul tem se tiver. Ok. Tá, deu 31. Surpreendentemente, o palácio de Nudaren, diferente do palácio Kessaria, ele tá completamente vazio. Nossa, não há sequer uma criatura viva ou morta viva lá dentro. Então por que tá intocado ainda? Como não entraram? Ah, esqueci o detalhe óbvio de sempre, né? Sere, o palácio de Nudaren brilha com uma aura extremamente forte de um tom azul claro. A vibração. Ele tá protegido por alguma magia fortíssima, poderosíssima. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar no palácio, mas tudo bem. Vamos tentar. O Marco, quero fazer um comunhão com a natureza. Qual que é a percepção passiva de vocês? A mais baixa? Acho que é a minha. Qual é a minha? A minha também não. A minha A minha é 28. A minha é 29. A minha é 13. A sua? Baixa. 13. É. Tá, é evidente. É evidente o que aconteceu, pra, inclusive pra Lisbeth, que é a mais avoada assim de todas. Caralho, o palácio! Nossa. Ela tá olhando a casa do cachorro. Nossa, é muito bonito esse palácio. A árvore também. Todo mundo olhando o palácio do outro lado, né? É evidente pra todos vocês. Existe uma coisa que quebra a harmonia desse local, tá? Esse local que foi moldado por magia de forma harmônica, bela e arrogante, tem uma coisa que quebra a harmonia desse local, tá? Tanto na parede sul, aquela parede circular que forma uma torre gigantesca, quanto na parede oeste, tá? Que segue na face onde você, na rua onde vocês estão, vocês notam alguma coisa quebrando a harmonia dessas paredes, tá? Existem como se fossem blocos, tá? Como se fossem tijolos soltos de uma parede de tijolos, tá? Blocos que são projetados para frente, assim, saindo da parede, tanto na parede sul quanto na parede oeste. Tá? Muitos. Acho que você joga parede, não foi parede, não pega. Não, você vai pulando, mas tem que pular no certo, senão você cai. Ou empurrar. É, a distância que vocês estão, eu imagino que vocês estão perto ou longe do pode local. Destruir. Ah, sei lá, eu acho que a gente tá pela rua que não tem movimento, a gente pode estar andando. A gente não tá nem tão perto a ponto de alguém passar e ver que a gente tá parado observando, nem tão longe a ponto de não conseguir habitar, por exemplo. É, a minha percepção é cega, eu consigo sentir algo oco, qual está mais maciço ou não, na parede? Na parede? É. Paredes são todas maciças. Aliás, se minhas correntes atravessar, né, porque eu só enxergo... Ah, ok. Você teria que a corrente entrar lá dentro, né? É. Não, as suas correntes não conseguem atravessar, penetrar lá dentro da casa. Tá? Mas assim, nas paredes você não sente nada oco, tipo uma passagem secreta, assim, nada. Tá, você tá sentindo alguma coisa? Vou jogar uma arcana pra saber como é que minha visão é limitada. Tô sentindo uma... Tá tudo pode vazio. Pô, os nossos, nós elfos precisavam de uma magia, magia. Então isso pode ser essa. Obrigado. Quanto? Não, espera, eu ia estar dando vantagem. Ah. Tá me ajudando com as okay. Melhorou, né? Sou ele, sabia. Eu tento empurrar um tijolo. Tenta empurrar um tijolo. Tenta empurrar um tijolo? 31. Sério, você tem a nítida certeza de que não foi apenas uma magia utilizada ali para proteger aquele palácio. Diversas magias se sobrepõem em camadas para protegê-lo. Mas dá para saber, por exemplo, assim, o que, que porque provavelmente alguma magia que está impedindo o sobre-goblin de entrar e de fazer coisas naquele palácio. Dá para saber qual magia que é só essa? Porque proteções normais eu imagino que vai ter. O Théo pensa, né? O quê? Qual? Confirmar se é em duração uma um magia dia. Que se é ela que tá por cima. Se você usar tipo um mês fica permanente. Uhum. Eu tava tendo Santificar, uma magia, né? Assim, é, acho que essa aí tinha uma magia que tava querendo fazer assim também, mas tem que usar durante um mês todos os dias. É, Santificar. Eu usei já, inclusive. Aí eu usei Temporal pra ficar 24 horas. Mas é. Inclusive o bicho entrou, tá? Vai fazer um ah, tem proibição. Né? É, o deve ser proibição. Ó, tem bolinho pra você ver. Ó, sério. A magia que tá por cima dessas múltiplas camadas, você consegue distinguir que é uma magia de contingência. Você sabe que ela tá atrelada a alguma outra magia, mas você não consegue identificar qual. Ou algumas outras. O que é contingência? Contingência é uma magia que você conjura junto com uma outra magia pra disparar essa outra magia quando uma condição específica ocorrer. Nossa. Nossa. É. Se, por exemplo, alguém entrou, toma flecha, toma fogo. Exato. Ah, entendi. Tipo uma armadilha mágica seria. Símbolo de proteção. Agora a gente fala por que o Rafa não podia tocar no tijolo. Enquanto vocês estão. Bom, então se o Théo tá tocando no tijolo, eu imagino que vocês estejam a curta distância do local, correto? Mas você tá tocando no tijolo? Só o Théo a curta distância? Olha, tem minha explicação, suponho que eu esteja nessa distância. Não, eu tô perto porque eu sou o mago responsável pelo soldado. Eu tô perto porque eu sou curioso, ponto. Eu tô perto porque eu queria enxergar melhor. Vocês estão passando na calçada da mansão ou na calçada do outro lado da rua? Da mansão. Pode dividir os dois grupos. Da mansão. Uma... Quem tá na mansão, levanta a mão. O resto não está. Eu não sou mais um mago, eu não sou tão forte. Tá todo mundo. Eu sou um clérigo, eu tô acima de você, cala a boca. Tá. Bom, então, vocês estão ali caminhando lentamente, dando uma disfarçada, uma disparatinada, né? Simula. Não mula. Né? E aí o Theo ele entra no quintal da casa. Ele, você pisa no gramado da mansão. Tá? Conforme você vai pisando no gramado, você vê, você sente algo estranho, algo mágico ocorrendo, e todos vocês veem com o local onde o Theon vai pisando na mansão, no gramado da mansão, ele vai adquirindo uma fosforescência bem tênue, tá? Bem leve. Conforme ele vai pisando, as folhas de grama que crescem ali, tá? Elas vão emitindo um brilho meio arroxeado. Nossa, bem difuso. Eu grito ele. Theon, cuidado, pode ser veneno. O Theon ele avança, ele dá um cerca de uns 10 passos até chegar na parede. Tá? Quando ele termina de dar o quinto passo, a primeira pegada fosforescente roxa que ele deixou se apaga, desaparece. Tá? Depois de mais ou menos uns 10 passos, conforme ele vai avançando, tá? vai desaparecendo, vai apagando após 5 passos, mais ou menos. Tá? O Theon ele chega no local que é um tijolo, né? Como se fosse um tijolo destacado da parede, tá? Não, ele não é fora assim da parede. Ele é um tanto assim, ó. Tijolo à vista. Uma assim. É como se fosse mais que um tijolo à vista. É tipo se esse bagulho que fica pra fora da laje. Esse troço aqui, fazia um nome. Esse pau aqui. Cai. Viga. Ah, essa viga. As vigas aí que fica pra fora. Esse pauzão. É mais ou menos. É um tijolo de passagem secreta que você não conhece. É, exatamente. É, imagina que você faz a parede reta aqui, você pega um tijolo e puxa ele metade do tamanho dele pra fora. Tá? É sutil, é isso aqui, ó. Tá? Mas vocês conseguem perceber que isso destoa. Tá? Inclusive existem, eles não são os tijolos separados. Tem tijolos que se juntam e se sobrepõem. Tá? Tem local que forma uma coluninha assim, de tijolinhos empilhados que saíram da estrutura. Tá? E o Theon ele vai e toca. Quando você toca ali, Theon, você sente um frio percorrendo seu corpo. Com uma possessão ou só um calafrio? Um calafrio. Um calafrio. Você toca e empurra, o que, que você faz? Eu tento empurrar levemente, assim, tipo. Você tenta empurrar. Como se fosse um botão. Ok. A merda, filho. Vai jogar pra mim um teste de... Sabedoria. Sabedoria. Constituição. Constituição, na verdade, eu acho que é. Ele morreu! Deixa eu confirmar. You're dead. You died. Save de Constituição. Lisbeth tá do outro lado da rua, né? Ainda assim são 9 metros. Ainda assim são 9 metros? Qual o tamanho dessa rua? Ela não tinha levantado a mão que tava aberta? Não. Não. Ela também tem, né? Tá longe, então. Porque, ó, eu falei que ele dá 10 passos até chegar, ou seja, 10 metros. É resistência. Pô, louco, passo. Mais ou menos, né? Tô arredondando pra cima. É, Han Solo aqui. Então eu tirei 18. Literalmente, ele tirou 18. A Lisbeth tá perto? Não o suficiente. Você pode fazer com que ela esteja perto se você gastar um ponto heróico. Nossa, eu tenho 2 pontos. Não, eu dou. Se você quiser gastar um ponto heróico pra usar a visão, pra dar um pique na corrente. E fazer com que ela esteja perto de você, é possível. Tá roubando, hein? Eu já tinha falado. Caso contrário, você falhou. Tá roubando. Não. Falhou. Vou usar luck. Use luck. Pode usar? Pode usar. Você tem inspiração? Você se curou quando vocês fizeram descanso curto no outro palácio? Sim. Ah, ok. Então acho que não morre, né? Nossa, acho que não morre. Foi menor que 11? Sei. Não tem inspiração? Tá apagado, então acho que não. Não? Não, eu usei na última. Tá, então eu falhei. Falhou? Mesmo? Falha mesmo, só pra ver o que acontece. Todo mundo quer saber o que acontece. Não sei. Mas são 8. Deu 8, mas tomar já pega um. 5, acho que ele vai ganhar lentidão. Valeu, o que 37 mais 30. Caramba. 47. 37 mais 30. 77 pontos de dano você toma dando necrótico. 37 mais 30 é 67. Ah, eu sei o que é. 47 mais 30. Não, não sei o que é. A gente vê o que acontece? Hã? A gente vê o que acontece? Vocês veem o que acontece. Aí cana pra pegar o que aconteceu? Que magia foi? Talvez. Parece que minha vida foi sugada. Foi você que deu o beijo da morte dele, né? 3, 6. Eu tirei 4. 17. Quer que eu use a arcana? Tem? Com desvantagem, então, hein? Bom, então ele vai. Ele toca no tijolo, tijolo entre aspas, porque é tudo madeira, né? Ele toca no tijolo e empurra. Quando ele faz força, vocês veem a mão dele inteira enegrecendo, o corpo dele sendo tomado por uma negritude sobrenatural, tá? O Theon, ele cai no chão, convulsionando, o solo fica brilhando roxo, onde ele vai se debatendo, tá? A língua, os olhos dele começam a revirar, e aí subitamente ele para. Porque esses espasmos. Então, uma dor avassaladora toma conta de você quando você empurra aquilo ali, tá? Você sente uma dor horripilante. É, fiquei com 26 pontos de vida. Cai no chão se torcendo, se contorcendo de dor. Uma dor terrível. A dor é tão grande que você não consegue nem gritar. Tá? Quando você tenta gritar, o seu grito ele fica abafado pela dor. E o Theon cai no chão ali, sofrendo essa dor. Mas dá pra perceber, é nítido que ele consegue realmente empurrar o negócio? Ele faz força e o tijolo não cede um milímetro, um micron. Vocês podem... Hã? Arcana? 31? 22. Pode fazer. Quanto? 16. 7, 17. Toffer? Não, vou falhar. Eu tava pensando nisso mesmo. Você... Aí eu vi pelas reações dele. É, a minha reação foi, Théo, não pisa aí, tem veneno. Tô olhando ele, não a magia. Ok, mas a magia imbuiu o corpo dele. E você, eu imagino que conhece essa magia. Não, tem dois dados. Tem dois. Você pode jogar com vantagem, tá? Nesse caso. Só você. 17, 30. Ok. O Mormin vai jogar? A Lisbeth vai jogar também? Acho que o Mormin não conhece. Eu não adianto, tem muito pouco. Tudo bem. Algum de vocês, assim, no espanto, né, fala, caraca, ele foi atingido por... Assassino Facas Mão do Bolo. Dedo da Morte. O Gui falou que era cosquinha. É, Dedo da Morte. Na hora que o Theo empurrou o negócio, ele tomou um Dedo da Morte. Parece um boizão, né? Nossa, Jeff, eu vou. Eu vou até o Theo pra só ajudar ele. Você vai até o Theo? É, eu vou até o Theo. Ah, é o que a magia que eu tenho, então. Zumbi de se matar. Levanto ele e tiro ele dali. Eu não gosto de usar o tipo de magia. Ah, é legal. Tá. Posso usar no Theo de novo pra ele virar um morto-vivo? A gente tem que ter seu exército, né? Theo, você tá bem? Dá uma mãozinha aqui. Minha alma pertence a Camus. Então, mas e o corpo? Tá. E o corpo? Depois dessa fração de segundo que o Theo cai no chão, convulsionando, tendo espasmos, tá? Ele parece retornar ao normal e se levantando lentamente, extremamente atordoado. Tá? Conforme você começa a se levantar, você vê que o Griel já tá próximo a você pra te acudir. Dá uma olhadinha pra trás no chão, Jeff. Hã? Dá uma olhadinha pra trás. Mesma frustrocência. Mesma coisinha. Mesma coisa. Tá azul. Vai que percebe que é o próprio. A hora que ele cai no chão, que tá esse vulto, eu olho pra ver se alguém vê. A gente já tá numa área que tem mais gente, né? Não. Mais movimento. Não, deserto. Daqui dois quarteirões tá em mais movimento. Mas ainda assim. Você para, olha, deserto, passa. Uns 30 segundos atravessa um hobgoblin, tá? Passa assim na esquina, mas se olhar pra vocês vai embora. Todo mundo tá bêbado. Ok. Quem que tava do outro lado da rua? Joguem um teste de percepção, todos vocês. Foi a gente que descobriu magia. Jeff, eu uso a regeneração. Então. Usa a regeneração? Slot da proteção. Dois? É verdade. Você viu? Você viu que você pode pedir ajuda, né? Uso cura mesmo. Você viu que você pode pedir ajuda, né? 38. 11. Passou. Falhou. 32. Sabe o que é isso aí? Eu sumo. O que meu elfo tá ajudando? Morin, deu quanto? Você tá do outro lado também, né? Meio elfo. Não, não. Ah, você tá na calçada. Na calçada. Eu viro meio elfo, né? É, tá. Ciúminho. Toff, quando tudo isso acontece, né? E aí você para, olhando assustada, espantada pra aquilo, você percebe algo. Aquela parede, aqueles tijolos saltados pra fora, eles formam uma mensagem. É algo escrito ali. Você tem a impressão de ver algo escrito. Mas num idioma que você não compreende. Eu conheço todos os idiomas, hein? Esse você não compreende. Ó, hebraico. Hebraico. Passa a mão lá que você lê. Eu falei hebraico, falei hebraico. Então, hebraile. Passa a mão. Passa hebraile, a mão. Exato. Passa a mão lá, duvido. Eu começo a circular, presta atenção. Hã? Passa a bosta? Passa pra mim, que faz... Quem tá do meu lado? Você, né? Eu ia ter. Lisbeth. Quanto que deu o teste, Toff? 39. 39? Filho da puta. Com mais 11 dá 50. Se você separar aqui... Ó, Toff, tá escrito isso aqui na parede, ó. Caramba. Isso que eu risquei aqui, mal e porcamente, são os tijolos saltados pra fora. Não, vocês estão muito longe. Tem coisa atrás. Tá faltando parte. Olha bem, vocês dois. Ô, Toff, vem aqui. Ela viu mais. Mas tem mais coisa. Jeff, me curei, tá? Ok. Com a água. Avisou. Dá uma olhada aqui no Sirius. Vem nesse ângulo aqui. Gabriel, o Theo tá bem? Já esteve melhor. Manda um pouquinho nesse ângulo. Não parece estar formando um idioma? Lembra um pouco anão. Esse idioma você não conhece, Tom. Tá falando que lembra um pouco anão. Lembra não. Se fosse anão, eu conhecia, não parece. Um pouquinho anão. Não, falei que lembra. Só que assim, ó, lembram letras élficas, tá? aquele negócio ali embaixo? Minha habilidade pra escrever em élfico é bem vagabundo. O que é o negócio ali embaixo? Tá ligado? Que ali. Não. O local que a Toph aponta. Percepção pra quem tá olhando junto com a Toph. Acho que todo mundo tá prestando atenção. É, ela né? falou, né? Agora... É, mas vocês vão tocar. Quem tiver na calçada, joga vantagem. Uhum. Quem tiver do outro lado da rua, normal. Mano, tá muito ruim os dados hoje. Puta que pariu. 27. Não posso estar olhando também? Pode. Tô, ainda bem assim. Que é vantagem. Ah, mas é visual de isso. Vantagem, ah. Eu tô logo no... Só se você pedir ajuda. 16. Não, a visão tá... Meu foi 25, Jeff. 25. Viu? 27. Viu? 27. Viu? 34. Viu? 16. Viu? Tá fácil então, hein? Com a Toph apontando. Com a Toph apontando. Vocês olham e vem. Presta mapa. Quer desenhar o mapa da mansão aí, grandão? Ó. Vocês estão nessa parede aqui, ó, na parede oeste, tá? Dá a caneta rosa pra ele. Ó, nesse canto aqui, ó. Ô, caceta. Como nesse canto aqui, ó. Bem embaixo, perto do gramado, vocês percebem que tem um tijolo saltado pra fora, tá? Bem sutilmente saltado, bem menos do que os outros. E tem duas letras escritas nesse tijolo, em baixo relevo. Bem nesse canto aqui, ó. Aí, Toph. São as letras Y e L. Não é nada. Tá aqui, ó. Cantinho da parede. Y, L. Quais são? Aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Ah, é a letrinha minúscula. Minúscula. Y, L. É um tijolinho que tá saltado um dedinho pra fora e tá lá embaixo que levo. Y e L. Em elf. Ok, Jeff. Dá volta no... Vou dar a volta e ver se eu acho mais letrinhas dessa pequenininha. Mais letrinhas pequenininhas? Eu tenho que ver de ponto de cabeça. Toph, magigrafa? Vamos magigrafar todos os lados. Ponto de cabeça? Eu tô tentando decifrar isso aí, porque eu tenho um conhecimento diferente, sabe? Toph, magigrafa as letras. Mas eu não tenho problema. Alguém tem pergaminho aí? Vocês estão precisando do equipamento de vocês. Mas, pergaminho é uma coisa padrão, tem uma mochila básica. Só abrir e pegar. A Ciri tá comendo algo que ela pegou do chá da Kessara e entrega o pergaminho. É em volta, não é? Ou é num lugar só? Não. Na parede oeste, tem tijolos saltados. A gente tá? Essas letras que estão formando... Essas letras que estão formadas aqui, ó... Tá? Elas pegam a extensão da parede do palácio. Tá, acho que tem que fazer uma panorâmica. Tá? Então. Tipo, isso aqui é a altura do palácio. Vocês são dessa altura aqui. Nossa! O Theo ele veio e empurrou esse tijolinho aqui. Eu tô vendo, parece o idioma. Quero pra trás. Parece um completo. Talvez seja a superposição. A gente tem que pegar os lados e superpor pra formar o texto. Então, por isso falei pra magigrafar. Leonardo 18. Hã? Magigrafa? Ok. Na hora que eu magigrafo. Magigrafado. Então daí. Vou olhar de novo pra você o meu vento. Mãe, vou ficar cego assim. Toma também. Magigrafia. Deu uma volta, Jeff. Que sentido? Sentido então, primeiro onde tem menos gente. Sentido sul, meu nome. Sul. Você tá se aproximando do palácio aqui nessa área. Isso. Ok. No sul tem outra descrição. Sentido sul. Evidente. Tem. Toff, magigrafa. É uma proteção. Hã? Escravo, magigrafa. Escravo? Então, magigrafa aí, Toph. Cuidado, faz flash, viu? Faz? É, faz. Eu sou um clérigo magigrafando aqui. Faz flash. Quem vai perguntar alguma coisa? Quem faz flash? Mas faz flash a hora que tira ou a hora que põe no negócio? A hora que tira. A hora que tira. Por isso que eu falei, eu tirei o bagulho. Porque ofusca. É que eles não conhecem a pessoa mesmo. Que é vítima da magia. Ó, vocês vêm com a gente, vocês dois. Você ouviu, né? Eu falei que eu faço o bagulho e olha pros olhos. Sim. E eu tô de olho, Jeff. Se alguém perguntar aqui, assuntos de Thor, não se mexe. Amor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Na magigrafia. Teoricamente, se eu estou vendo e magigrafo, sai a magigrafia ou teoricamente no ambiente tem que estar iluminado? Não, tem flash. Tem flash. Você tá iluminando o ambiente. Se o flash não funcionar. Funciona, é mágico. É mágico. Funciona. Flash é mais profissional. Se eu tiver com escuridão, não ilumina, meu amor. Com escuridão mágica, não. Isso. Com escuridão mágica não ilumina. É isso que eu quero saber. Mas não, não ilumina. Não, eu sei que não ilumina. Eu quero saber se eu vou conseguir tirar. Bom, se o fato de eu estar vendo, eu vou conseguir capturar a imagem mesmo assim. Porque eu enxergo na escuridão mágica. Ah, ok. Isso aí, teste. Não, sabe por que não? Ela vê o planetário. Vai tirar a magia, vai ser o planetário? estiver focando lá, talvez. Não. Imagina que é o quê? Espíritos, cara? É, então. Ah, a magia aqui é só o plano que você faz. Testem isso, talvez vocês possam podem inventar a foto Kirlian. Jeff, magia aqui é só criar. Eu imagino que eu possa ler isso aqui. Faz conta que, você, faz conta que vocês amam. Então, onde... Parede Sul, onde o Grial foi agora. Tem outras mensagens. É, mas grafou, daí. Vai rodeando. Bom, embaixo, no cantinho. 5. Presta aí, vamos ver. 5 é, S. Se for YN, é uma assinatura. 5. Leste agora, gente. Parede Leste? Guardas. Estão posição, isso. Parede Leste. Não, quanto mais a gente vai ficando longe do rio, menos gente vem. Não, mas a gente indo na direção do rio, só que então aí agora... Não, a gente tá indo pra direção do rio. Aí, ah, tá certo. É. Quando vocês vão pra parede leste... Tá aqui. O que tem aí? Veio um ele. GA. Gail, 5. 5 vezes? Caramba, você morre. Toff vai e faz a magigrafia. Foi no leite. Quando você faz a magigrafia, Toff. Acertei. É só sobrepor? Certo. Quando você faz a magigrafia. Acertei. Cadê o mapa? Tá ali. Essa aí, leite, seria um onde está o mapa? Eu não peguei, tava com você. Mata. Quando vocês vêm pra parede leste aqui e fazem a magigrafia, aqui já tem movimento. Tem pessoas passando. Olha, no momento que não tem ninguém passando, você vai e faz. Faz a fotografia. Segundos depois, vem pessoas assim, com curiosidade, querendo saber o que está acontecendo. Quem que eu falei? Qual que é, Jeff? Próxima parede. Tem eu e a Demi, do seu lado. Eu sou um mago, né? Você não achou que ia pegar tão fácil? Vocês atraem. Vocês estão lá? A gente foi, cada um foi com um lado. Eu chamei dois goblins. Tem um kobold. Ah, o kobold dá pra falar em comum. Fazendo, 5 goblins. Sobrepondo. 6 hobgoblins. 5 gnolls. Caralho! Tu mandou um exército, porra? E 3 bugbears. E 3 bugbears. Peraí, já tô com uma nova, acho que a manopla já tem já tá com um. Puta que pariu, 4! 3 bugbears, sendo que um desses bugbears é um clérigo de Ragnar. Ô, oh, caralho, fudeu. É um clérigo? Um clérigo de Ragnar. No que você faz aquele flash, dá aquele clarão na noite que já se faz presente, Top? Tá? Na hora que você termina, você e o Grial estão indo pra parede norte, tá? Vocês vêm vindo do norte, um grupo de curiosos, os goblins que vêm entrando por uma rua lateral, né? Todo mundo olhando o que aconteceu. Nisso tá a Toff com o pergaminho na mão, imagino que talvez enrolando o pergaminho, não sei lá. Ou o Griel olhando os pergaminhos. Passando pro clérigo. Passando pro clérigo, passou pra mim. Eu enrolo. Vamos, escravo, falta a frente ainda. E os demais? É mesmo, eu tô com uma escrava, né? Você tá com um escravo. Tinha esquecido. Não sei, irmão. Ninguém sabe, é meu agora. E os demais estão fazendo o que nesse meio tempo? Eu falei que tô com dois soldados. Dois soldados? É. Ok. Eu tô observando de longe. Vocês estão do outro lado do prédio. Vocês ficaram na parede leste? Oeste, quer dizer? Não, eu vou contornando tipo de monte, ver se dá alguma coisa. Porque não tem o que eu fazer ali. Tá na encolha, disfarçadão ali. É. Todo mundo com ele? É, o pessoal que não foi com ele tá esperando. Passou, okay. Não, você tá ali, já tá com a corrente. Tá. Vocês estão dando a volta também e vocês veem. O clarão do flash, da magigrafia, né? E aí vocês veem um grupo de bugbears, tem 3 bugbears, né? Eles se viram. 2 são soldados fortes, tá? E um clérigo se viram e vão na direção de onde vem o último clarão, tá? Alguns gnolls vão juntos também. Hobgoblins. E vocês veem mais distantes ali, um grupo de goblins e kobolds se aproximando também. E aí, num instante, tá aquela aglomeração, né? Chegando, se aproximando. E tá de cara com os 4. Disfarçado de soldado, né? Penso, mas tá com eles. Quem tá com a gente é o Green. Então, a gente tá vendo um pouquinho de longe, assim, na esquina ali, ó. Então, e aí vem. Tá os dois. E vocês dois, tá? O clérigo, a escrava, os dois soldados, tá? Acompanhados. E aí vem aquela pequena multidão se aglomerando, tá? E os goblins já vão chegando perto da Lisbeth, né? olhando, olhando. O que, que aconteceu? Foi trovão? Foi trovão? O que está acontecendo? Desculpe, eu não, não pensei. Não é, não é você, não é você. Ah, ele falou que tá junto. Não, você não, não tá. É o Murray. Não tá. Quem é o Murray? Você tá na, passando meio disfarçadamente longe. Tem três soldados. Então. Você é outro, você não passa. Tá. A gente tá longe. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Foi trovão? Foi trovão? Mas não tem nuvem, vai chover? Não é da sua conta. Vamos, Scrap. Volta a frente ainda. Não, peraí, que eu tô fazendo. Eu tô mudando o tempo já pra. Sério? Você vai fazer alterar o clima? É, não dá? Eu puxo a corrente, vamos! Dá, é uma magia de oitavo mesmo. Tô puxando ela saindo aí, Jeff. É, e demora um tempo. Controlar o clima? 10 minutos. 10 minutos, tempo? Não, eu vou usar o do meu nível. Da minha classe de. Minha classe nova. Vê aí se você consegue fazer. Ô, Jeff, eu quero ir furtivamente se aproximando do grupo. Se eu ver que vai dar alguma coisinha, eu já vou destacar minha flauta. É destacável? É destacável. Tá, mas estamos andando, Jeff. Fale na boca, tô indo, puxando o escravo pelo braço. Okay. Pela corrente. Parece. Amor, vou fazer um teste aqui, tá? Pra ver se eu consigo. Isso, mas você consegue fazer. Não sei se você prestou atenção, eu falei que eu não ia tocar de novo, que ia dar choque. Simulando por que ele fez. Não, não ouvi, não ouvi. Eu falei, não vou tocar de novo, não. Dá um choque, eu falei. Você fala isso? Pra ele. Aí ele deu um puxão na corrente. Acreditar. Goblins chegam perto dela, você fala, ah, não é nada, não é sua conta, né? É. Manda eles se afastarem. Eu tô, vou tomar de novo, dá choque. Né? Os goblins olham pra você, começa a rir. O mano encostou lá, não foi? Eu não falo. Os goblins, eles vão dando risada e já vão saindo de perto. Tá, os kobolds eles olham, ficam curiosos, né? Um plural metafônico. O kobold, né? Só tem um kobold. Né? Aí o kobold ele vê um rato correndo pelo chão, ele sai perseguindo o rato, e já se distrai e vai embora. Daqui a pouquinho ele explode. Aí tem a cerquinha, bate dois. Ficam os hobgoblins ainda olhando meio assim, apreensivos. E os três bugbears, tá? Vocês vão... indo, meio disfarçadamente. Entra no buraquinho do palácio. Entra no buraquinho do palácio. É o rato que controla tudo. Né? O nome do ratinho? Victor. Esse é o palácio do Dr. Victor. Não, o nome do rato é Kevin. É um combo. E quando o ratinho vai conjurar magia, ele faz assim, ó. Vou indo pra face norte agora. Face norte. Entre vocês e a face norte tá o grupo do bugbears. Hobgoblins espalhados ali ao redor e grupo de bugbears, tá? O clérigo à frente, os dois soldados mais atrás, ele de braços cruzados. Tá? Eu paro bem na frente dele. Para bem na frente dele. Só que tem um soldado a menos. Por quê? Não, tem um a mais, né? Vocês estão em quatro contra três. É, não, tem dois soldados e um escravo. Né? É, que as bênçãos de Ragnar caiam sobre você e a fúria sobre seus inimigos. Eu lembro porque foi hoje ainda, mas não tá vendo. É isso, né? É, ok. Ah, acertei. Amém, né? Só falando amém. Eita! Caiu um 20. Que eu posso jogar? Ele fica até meio educado agora mesmo. Ele pode usar Luck pra diminuir o dado do Luck. Usar um Luck. É, com propriedade de porta. Aí ele vai tirar 20 no dado. Vai usar o Luck pra quê? Pra mudar o dado dele. Ah, mudar o meu dado? É, foi 13 na verdade, não foi 20. Ok, foi 13. Não sei o que foi, mas foi 13. Tudo bem. Tudo bem, foi 13. Joga Disguise. Jogar Deception. Deception. Fazendo passar por um clérigo de Ragnar. 23. É. Ui. As 4 andadas, esse resultado. Vou rolar com vantagem. Por quê? Ah, eu quero. Mas tudo bem, Jeff. Ainda vai. É a mesma rolagem, ainda escolho o dado. É o mesmo dado, né? Ainda escolho o dado. Okay. Pode rolar aqui, só tira um. Okay. Vou adicionar um D6. Cusão. 3. 16, 24. Quanto deu o seu total? 24, tirei 11. Não, 23, tá certo. Ui, por um. Ó. Por um. Ele para, olha pra você, né? Começa a fitar você assim por trás do capuz. Aí você dá aquela baixada assim no capuz, né? Faz a saudação dos clérigos, né? Aí ele retribui essa oração, que as bênçãos de Ragnar caem sobre você e a morte sobre os nossos inimigos. A morte passa. O que acontecia aqui, irmão? Como pode ver, estão fazendo uma operação aqui meio sigilosa. Se você puder afastar a multidão enquanto a gente termina o que está fazendo, como você sabe, o Gruntak está chegando. Eu tenho um guarda-lock que está chegando. Eu sei, foi hoje ainda que eu estou sabendo isso aqui. Guarda-lock está chegando. Caralho, acho que Gruntak. Como você bem sabe, e mandaram que o Magi grafasse as paredes, porque ele está tendo um plano para invadir esse castelo. Mas a ordem do clérigo líder é que ninguém se aproximasse desse castelo. Bom, ele é impenetrável, é indestrutível. Ora, não diga isso. Se alguém pode entrar, é o Gardalok. Bom, foi a ordem que foi passada por ele. Eu nunca questionaria Gardalok. Gardalok. Gardalacta. É chocolate. Eu tô pensando seriamente considerar tudo isso um. Não, porque foi hoje que o Grael foi saber disso. É porque o Grael tem uma inteligência razoável pra não errar o nome do Gardalok. Okay, né? O Grael tem mais inteligência que o Ariel, quer dizer? Provavelmente. Siri, com certeza, não, tem mais inteligência que eu. E o que você está fazendo? O que foi me ordenado, magia grafando as paredes. Magia o quê? É uma magia nobre que Gardalok descobriu. E o que ela faz? Ela, bom, na verdade eu não sei direito, eu só mandou fazer. Eu não questionei. Ele falou, vai lá e magigrafa. Ele me deu essa escrava, falou que essa escrava sabia Deception fazer. Deception com vantagem. Essa escrava sabia. É persuasão, na verdade. Né? Persuasion, ah! Fala, 20! Natural. A escrava 39! Tá ok. Ele olha pra você, olha pra sua comitiva. Bem, continue com o seu trabalho, então. Vou afastar os curiosos pra te ajudar, irmão. Obrigado, irmão. Que a morte lhe acompanhe sempre. Que a morte lhe acompanhe sempre. Ele se vira, né? Vai virando pros hobgoblins. Vamos, não há nada pra ver aqui. Circulando. Agora tá suaveira. Tá suave agora. Ninguém vai passar. Vai afastando os hobgoblins ali. Tá? Os bugbears, eles ficam ali por perto, né? Próximos, mas não muito postados, né? E espantando curiosos que venham se aproximar. Pronto, passei no sul norte agora, ó. Vocês estão já próximos da face norte. E aí vê o Grial se livrando habilmente dos bugbears indo pra frente, pra parede norte. Tem slot ainda, Toff? Tem slot ainda? Não faço ideia. Tô fazendo, aí estão pedindo pra fazer. É primeiro nível. Deve ter. Vai, face norte. Faz de ponto sem solto, cara. Vai, rápido. Parede norte. Me bate! Puxa, bati. Tá pela zoeira. Parede norte. Ok, Jeff, agora. Você sabe que você não precisa pôr um negócio, né? Dá pra ver normal, né? Ok, Ariel, inspiração pra você. Claro que todos não, mas. Na hora que ele coloca o bagulho, faz assim, os que estão na mesma posição. É, faz assim pra olhar a lua no céu. É, só um instante. É só assim, dá pra ver. Faz. Ok, Jeff, vou pra face agora, outra face. Pode inventar. Não vai misturar. E vou tentar ler. Ok. Então vocês voltam pra face oeste. Consigo ler agora? Vê aí? Eu consigo, a parte de baixo eu já consegui ler, só que não tá no idioma que eu leio, né? Grial deve ser. Eu leio algum outro idioma. Tem webdings? Então webdings, boa! Nossa, se tivesse webdings, a Toff e a Siri leriam. Eu acho que falta um. Eu posso tentar ler? Pera. Podem, todos vocês podem ler. Você não conseguiu ler, fudeu. Então só se ele pedir ajuda pra águia. Eu falei que eu te dei errado. Inteligência também, né? HWNFYZWFX espaço ANX. Essa é a hora de você mostrar o que vem. Só falo isso. Em voz alta você fala? Não, eu penso, claro. Tem. Você, agora é a hora de você mostrar pessoal. A que você vê. Tem élfico isso? São letras élficas. Mas o idioma não formam palavras. Não forma nenhuma palavra que vocês conheçam do idioma élfico. Nem a Toff conhece? Deve ser linguagem muito antiga. Nem eu entendo. Conhecimento da Tormenta? O Lefeu que tá fundido a você, olha e fala. Não conheço esse idioma. Emprestado. Cuidado. Emprestado. Deixa eu ver outro negócio. Vamos ver se... Não, não, dá certinho. Só vamos ver o de baixo. Não, é filosofia, né? Ok. Isso aqui? É. Só isso. Divida o brinquedo com seus amiguinhos também. Pô, amiguinhos. Brinca aí. Que cuzão. Gaia. Vocês deram a volta do palácio inteiro? Gaia Five. Palácio inteiro. Encontraram alguma porta? Eu me falo, Jeff. Palácio Norte. Embaixo da mensagem, uma porta gigantesca. Gaia 5? É, vamos pra lá, acho que é melhor. Vamos. Gaia 5? O que é isso? Gaia 5. Eu acho que tá faltando uma. Não é um anagrama? Jeff, aqui tem face assim e assim nas laterais, né? Assim? Uhum. Tem. Então, paredes ou só em uma? Me falta ainda, vamos dizer assim. Ele não tem. Então tá faltando informação ali. Eu acho que ele. Não, não, eu acho que é um. Trocou as letras, tipo, as washings. Exato, não, isso não tá faltando letra, estão todas aí, você não tem que trocar certo. Falta legenda. Não, todo mundo tá olhando, vendo. E o Grial, ele acertou. Quando você sobrepõe as magigrafias e olha contra a luz, formam letras élficas. Eu conheço que é um elfo bem antigo. Como assim, elfo bem antigo? Não, tipo, pelo que eu tô vendo ali, não é um elfo comum que eu vejo ele escrever, por exemplo. Não, são letras élficas, tem uma característica, uma caligrafia característica própria de alguém que escreveu um aqui. Não é elfo, não. Não é um elfo arcaico. Só tem baralhado. A gente tem que achar a ordem do que eu... Pô, tomar no seu cu, olha. Deu maior trampo pra fazer isso aí. Eu pensei na hora que tava... Matou antes, nem me deu o negócio. Era isso. Tem uma meta faltando um pedaço. É. E uma parede. Agora que você dá ao outro, dá pra saber que eu posso... A princípio, eu achei que fosse aquela dedo que dá pra você ver na circunstância. Porque você sempre mencionou isso uma vez. Dá dependendo do ouro. Eu tinha pensado nisso, mas aí depois eu coloquei. Troca as letras de lugar. Só tem que botar na ordem. Ah, né? Fica com duas pra você ver, e enquanto duas ela copia. Dá é, de eu vou copiar pra não ter que ficar olhando assim. É, ela vai copiar na... Tenta formar fácil, palavra, né? Por palavra. Você vai me falando, Daniel? Vai lá. Deixa eu e de trás mesmo. Pra frente. Escrevendo. Calma aí. Você quer que eu facilite a vida de vocês? Ah, se você puder... Só porque eu sou bonzinho. Hoje é, só aí você fez escrito em PTB. Ah, como você dividiu as letrinhas. É. Obrigado, amor. Eu colei na portinha do rec lá da sala. Eu prendi na portinha do rec da sala e marquei de vermelho onde que eu ia fazer a divisão. E aí punha uma folha e fazia três linhas. Aí punha outra folha e fazia as outras três linhas. Foi bem, foi legal. Eu sempre fui da esquerda, os de cima ou os da esquerda primeiro, depois os de baixo os da direita no segundo. Agora eu tô... Um efeito legal, não ficou? Ficou na ordem. Eu vi FGV, mas não é FGV. Tá aparecendo a... Como é o nome da máquina? Enigma. Enigma. Mas dá assim, é isso, trocar as peças. Não, mas do jeito tá aparecendo a Enigma. Tá em inglês? A maioria é W. Tá em inglês, amor, ou não? Não. Tá em português? A maioria é W. Ô, Rafa, quais são as letras que tem aí no ladinho? YL. 5. Como que é a porta? GI? Como que é a porta? O que tem aí nos papéis? A porta, ela é uma porta dupla. Duas folhas, tá? E a outra? Tem 4 metros e meio, 5 metros de altura. Em formato de chama de vela. Tem tipo aquelas portas árabes, tá? Não, Y... São quatro. Essas duas portas, elas são feitas de uma sobreposição de folhas. Tá? Folhinhas que vão sobrepondo. E parece como se fosse um peitoral de uma bruneia. Tá? Um peitoral de escamas, tá? Que forma essas duas folhas da porta. Tá? E são diversas folhas. Tá? E todas as folhas elas foram tingidas. Então forma um mosaico multicolorido ali. Ela não faz parte da parede. Não é como se fosse a continuação da parede. A cada 5 é uma palavra. Mas aí seria muito difícil. A parede... Você não vê dobradiça. A impressão que dá é que árvores foram deitadas e as copas delas foram modificadas para ser a porta. É, você não vê dobradiça, você não faz ideia de como que elas abrem para dentro ali. Rafa, talvez elas se curvem, mas parece possível ali. Então é como se fosse... As folhas se dobram. Como se fossem elásticas. É, né? É. Como se fosse tudo uma coisa só. Como se fosse tudo uma coisa só. Qual a primeira letra? H. Vocês vendaram? Não. Umas horas. Então eu tenho imprimido mais 6 folhas. Cada um vai ter uma dessa. Melhor. Vocês só não vão ter essas daqui, essas aqui vocês vão compartilhando. Não, aí. De olhar na luz. A gente sabe o que tem ali, a gente já vai tentando pôr na ordem. Tentando pôr na ordem no topo com algumas palavras. 2, 8. Peraí, tô pensando uma coisa. 5 deve ser ou a primeira ou a última. Qual é a letra mais comum que termina as palavras? Todo mundo pode brincar. Essa aí. Eu acho que o X é essa. Ó, Rafa. Rafa, abre o olho, caralho. Tanto Rafa, olha o comparador. Abre o olho, Rafa. Aqui provavelmente deve ser Rafa. Oh, o Nick Jr. Oh, o Nick Jr. É aí, caralho. O café tá aí, cara. Então, peraí, tá o nome de todo mundo aqui. Então. Matrix Jr. Qual é o nome dos personagens da tua campanha? Tem o Legos, tem o Nix. Agora aqui tem o Nix Jr. O que foi, cara? O Nix Jr. Fala as letras que eu escrevi aí em cima. Cinco e A. Y O L. Parece. Pera aí, o 5 é qual parede? Aqui, ó. 5 é a parede sul. 5 é a segunda parede que vocês vieram. 5 parede sul, tá. Deixa eu ver aqui a primeira. Essa aqui é a parede norte. Então, sul e norte se sobrepõe. Leste e oeste também se sobrepõe. Beleza. Esse risco no meio, a divisão é uma mensagem ou outra mensagem? Tá, você botou pra ver se é possível. Não, é só pra eu saber como dividir. Então, uma mensagem ou outra mensagem? Não, é pra eu dividir aqui assim, ó. Então, exatamente. É, o norte e oeste é um norte e sul, e aqui norte e oeste, por exemplo. Caralho, não sou. O bagulhinho. Eu comi uma palavra, comi uma linha. E mais pra baixo? Eu comi uma linha aqui. Como porque, assim? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É verdade. Quantas linhas tem? 3 nesse e nesse no outro. 3 e 3. Eu comi uma linha. Você comeu a última. Ainda bem que eu. É, a minha última. Ainda bem que eu imprimi. Pronto. Não, a última linha tá lá. Eu comi uma intermediária. Comi de uma pendente. Comi essa aqui. Nossa. Não tem vírgula, tem? Não tem vírgula. Que bosta. Ah, caguei no enigma. É difícil fazer essa porra. Parei de nada. Deixa eu ver se tá vendo aqui. Bom, imagino que nesse momento vocês estão sentados ali no gramado. Você tá dizendo da porta norte? Sentados não, não tô sentado aqui em gramado não. Eu tô. É GA. Vocês estão no gramado ou na porta? É 5, né? É? É GA. O Grel falou de vocês irem pra parede leste. É 5. E o Celim falou de irem pra porta, que é na parede norte. E A também. Onde vocês ficam? YLGA no final. Grel, onde você tá? Eu tô na parede oeste, que é mais discreta. Parede oeste? Então eu tô na parede oeste, porque eu tô discreta. Parede oeste, alguém vai pra porta ou vai todo mundo na oeste? Então a gente chama atenção porque o pessoal passa, oeste é mais boa. A norte é perto do cemitério. A norte é o caminho que sai da ponte, então se eu quiser... Não, a norte que envolve o movimento. A norte, ela fica exposta a vocês. Exato. A não ser que vocês entrem aqui, ó. Se vocês vierem aqui dentro, aqui, ó. Fica bem, ó, bem na sacada, na varanda ali. Nesse confuso, porque tem uma árvore na frente. Já pedi pra avisar um ver o mais engrafado. Certo. Visão passa do alto, tá? Visão olha, quando você pega o pergaminho e não enxerga nada, tá? Levanta assim, do alto a visão passa, vê e transmite pra você telepaticamente. Ao contrário. Ao contrário, você vê uma letrinha assim na sua mente. Flip, vertical, 180. É ficar do ponto cabeça duplamente. Aperta o controle. Eu quero terminar de olhar um instante do que a gente não olhou. Ao invés de só olhar, mas eu quero entender se tem alguma coisa que nos mostre como decifrar isso aqui. Sim. Tá, então eu quero dar uma procurada em volta ali. Ao redor, tudo? É. Então eu vou deixar eles pensando ali e vou ver isso. Na porta. Pode ser que seja na porta. Na porta não tem expressões. Ah, sei. Gente, sabe onde está a resposta disso? As coisas estão embaixo. Pode circular? Essas letras não são aleatórias. Então, achei estranho. Esses 5 GI, você sai procurando por todos os lugares. Tá? E a única coisa que te chama atenção são essas letrinhas que ficam embaixo. É, então, isso, essa que é a chave. Tem que descobrir isso. Então vamos tentar misturar as coisas. Só um segundo, tem bolinho aqui, já cortei tudo certinho. Obrigado, Strava. Strava rebelde não vai ganhar tatuagem. Nem filé. Tô uma bíblia, né? Eu vou ver. Ó, e Jota aparecem bastante juntos. Eu acho que geralmente é algo como Ra, Sa. O J é uma consoante. Porque tá no final de alguma palavra. É. No final de várias palavras. Mas não é que pode ser C? Tem bastante J. Ô, gente, eu acho que a chave tem, é Onix. Eu acho que tem uma vogal. Uma... É uma vogal. A menos que o J seja o O. Ou um S. Tá? Pode ser uma. Pode ser o O. Eu acho que é outro, porque ele tá junto aqui, o XJ. XJ, isso. XJ? É, aqui no final tá vendo XJ, então provavelmente aqui é uma vogal também. Não pode ser. O J, ele pode ser uma vogal se for um O, ou uma consoante, porque ele tá no final de várias palavras. Eu acho que é consoante. Calma, gente. Pode ser um S. Não é isso, né? Pode ser um S. Tipo, os, ou as. Então, são as chances mais prováveis. Se for consoante, é bem provável que seja um S. Gente! Ó, oh, tem um algo nisso. ANX. Vamos tentar descobrir o que é esse X. Palavras com 3 letras. Mas que é o X, então vamos falar o X, o J? Então, aqui o X é que é menos a gente sabe. Acho melhor a gente ir primeiro pelo IJ, que andou bastante junto. Depois vem os outros. Mas faz um tentando se fosse aqui. Peraí. O jogo tinha escrito errado. Isso eu acho que não é. Fácil eu acho que não é. É, não sei. Eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V, né, na internet. Esses pontos tem mesmo? Cadê? Tem. O Vitinho tá aí. O senhor esqueceu as línguas do meio. Esse negócio, essas coisas embaixo é a chave, só que agora entender a chave que tá foda. Trabalhei nisso. Sim. Dicas não darei. Esse 5 pode ser um S também, né? Exatamente, é um 5, não é? É um 5. Não, não é um S. É um 5 em élfico. O 5 em élfico não tem nada a ver com o 5. Com S. Em algarismos arábicos. Então, mas ele pode ter um significado. O 5 não é um 5? O 5 é um 5. Ah, tá. Mas ele não pode. Ele não em arábico, no nosso alfabeto. O 5 parece um S. O alfabeto latino, os algarismos arábicos, o 5 e o S são parecidos. Mas no élfico não, ó. O 5 seria isso. E o S é isso aqui, ó. Não tem nada a ver. Esse aqui só tem. Sem pressa, já. De vida. Sempre rapidinho, só pra eu contar um negócio aqui. Eu tô tentando deixar alguma palavra, porque você se forma alguma palavra. A. A gente descobriu que é o A, pode descobrir que é metade. Espera que eu. E aí, vocês já descobriram a chave, pelo menos? Eu acho que o T é o S. Porque o T também está no final de muitas palavras e a maioria delas com 2 e 3 caracteres. Não, tem bastante, tem no meio também, gente. Então, mas quando aparecem 2 e 3 caracteres, geralmente é S e O. E ó, F e T se repete muito. Essa mesma sequência, F, T, F, T, F, T, F, T. STF. O F também tá no final de muitas palavras. Nossa. Foi. Fudeu agora, como eu vou contar isso aqui? F, F, eu acho que eu já descobri o que é F. F deve ser osso. Eu acho que então. São. Ou. Nossa. Al, pode ser alfa. Porque você pode ver que F é sempre F, F. Ou é artigo ou é plural. Porque eu tava achando que era um. Aquele que você pega as letras e só desloca o número certo de letras. Cifra de César. Mas não é uma cifra de César, isso aí. Então, você percebeu o que mais aparece? F, W, X e T. Eu acho que nem todas as letras aí são substituíveis. Sim. W pode ser a. Outra inspiração pra você. É esse Júlio César, essa porra? Só algumas letras são códigos. Joga inteligência, todo mundo. Pode jogar com vontade, já que essa foi a sua primeira minha? Pode. Não. Você não tem nada a ver. Uma bosta. Nossa, um cabelo na inteligência? Meu Deus, 16. É uma cifra de César, então. E eu que tirei 10, fica um. Eu tirei 2 e fui pra 6. O que é? Inteligência pura é muito difícil, de ver. Trinta é o maior valor? É. Tá. A Toph começa a trabalhar na chave. Tá? Naqueles números quadrados pequenininhos, aquelas letras pequenininhas que estavam no canto. Escrevendo caracteres élficos. Tá? E aí a Toph começa a pegar essas sílabas e fazer combinações. Diversas combinações. Só teste, só inteligência. Não usar uma paciência. Não? Inteligência. Teste de inteligência. Ah, tá. Então deu 24. É o maior ainda. Tá. Vai fazendo várias combinações. Tá? E juntando essas três sílabas e o número. Tá? Outro! Até que ela chega numa combinação e desperta alguma lembrança em alguém. Joga um teste de escolha. Agora História élfica. Vantagem. E aí, na hora que a Toph vai juntando as letras, né? Quais são as letras? G-A-I-L-Y-L-5. G A e L. G A Y L. Y L e I A. I A também? Também. I A Gail. I A Ilga. Gail. Gailia. E aí quando a Toph fala Gailia, dá um estalo no celeirinho. E aí você se lembra de um nome. Gailia Coração de Bétula. Uma criptógrafa élfica. Muito antiga. Acertei que era uma assinatura. Eu tinha pensado, uma assinatura. E ela criou a cifra de Gailia. Uma cifra na qual você deslocava as letras no alfabeto. 5 casas. De acordo com uma certa quantidade de casas. E você embaralhava as letras para escrever uma mensagem criptografada. Agora você volta assim. Pega o H e volta assim. Lembra dela trazer a receita pra eu tentar fazer ver se fica igual? Um ponto pra você, meu cara. Só que você esqueceu de uma coisa, né? Você perguntou pra mim, vocês dois perguntaram pra mim. Tá em inglês ou está em português? Eu falei, está em português. E você pegou na mão pra começar a contar o quê? O alfabeto élfico. O élfico, mas tá em português. Pega o alfabeto em português. Então o H é C, por quê? Esse 5 é o número de volta ou avança? Então, o C parece provável. É que eu sou péssimo no começo. Presta o negócio élfico aí, velho. O C parece provável com o começo. É. H é 8. Qual é o letra que eu não lembro aí. Vocês querem que eu imprima um. Escreve um alfabeto aqui grandão, ó. M também é provável, hein? C ou M. Ah, aqui não tem algumas letras. Esse é o élfico, Ariel. Eu não sei, eu não sou muito bom em alfabeto, na real. Eu não sou muito bom em alfabeto. Eu sempre pergunto, tem que fazer... Z, A, B. Alguém pega uma folha e escreve o alfabeto. Grandão. Não é, porque vai dar B. É, pra trás. Vai dar... Só descarta o M ou C. B, W. Não, o H pode ser D ou L. Não, é C ou M. Rafa, esse calendário, esse daí tá bugado. Ah, verdade. Também tá bom, vou ajudar vocês, ó. Eu tô tentando achar um bagulho numeral daqui. Faz embaixo aqui, porra. Eu vou até o final. CR parece provável. R, M. Achei não. M, L, K. Tá. Pronto. Facilitou? Sim, tá. O A é E. M. Não, é N, né? 1, 2, 3, 4, 5. E pra pra água, temos um Cri. Cri. F. Temos um Cri? Só falta achar o Screw. Hã? Falta achar os Screws. Mas vocês estão colocando a própria letra ou vocês estão pulando? Ah, não. Por que vocês não se dividem na tarefa? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá certo, é lá. Descubram o que, qual letra é qual e fala, e aí alguém vai de baixo pra cima preenchendo todas. H é C. Trabalha em conjunto, gente. Ó, H é C. Não, mas vocês estão fazendo pra trás ou pra frente? Isso aqui tá parecendo. Tá parecendo Sternastin isso. Todo mundo querendo desvendar primeiro. Não tem como. Ó, W é C. Ou M. Vocês entenderam a cifra? W, a cifra significa que vocês vão deslocar as letras que tá aí 5 casas no alfabeto. Pode ser pra frente ou pode ser pra trás. Contando a letra inicial, né? Sim. Então o A é um E. Contando a letra inicial ou não contando, né? Por enquanto estamos um CRI B. É por... CRI B. Aonde CRI? Nas 4 primeiras. 1, 2, 3, 4, 5. O H pode ser M. O W chegou em R? É, porque a gente foi pra trás, né? Não, não, não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, não, conta a letra inicial, gente, porque eu sou o A. O Y. Se a gente contar o A, inicial 1, 2, 3, 4, 5 é um E. Você pode começar a fazer o H mesmo, né? Criaturas. Tô fazendo G, F, E, D. Primeira palavra, criaturas. Eu tô contando H, G, F, E, D. Criaturas que, eu suponho. Eu imagino que não conte a letra que você está escolhendo. Por exemplo, eu quero saber o que é o H. 1, 2, 3, 4. Aí do H para frente ou para trás? Para trás, mas você não conta o H. Faz os dois. O H é como se fosse o zero. Faz os dois, eu que dá resultado. 4, 5. Chegou em progresso aí? Criaturas vis. Não tem escrito progresso aqui, amor. Criaturas vis. Aí acertamos. Nós vamos botar um cara aí que ele vai pôr ordem e progresso. Ou progresso. E vai botar a roupinha rosa no você, tá? Eu chego em criaturas vis. Será que eu tô parado? Criaturas vis em. Ah, filho, agora você pode fazer correspondência, né? Tem vários escrever cartas? Vocês podiam se dividir, né? Cada um pegar uma palavra. Criaturas vis em meu. Ah, não, a gente tá fazendo a primeira linha. Um L. Ok. Muito bem, continua a primeira linha. Alguém pega a última linha aí. Eu tô fazendo a segunda mensagem. Criaturas vis em meu ar. Só que você Às vezes, se eles estão falando, a gente vai descobrir quais são as letras. Certo, fazem a segunda mensagem. Voltem 5 casas, não contando ela. Já começa 1, 2, 3, 4, 5 pra trás. Muito bem. JE. Você sabe o que é o J? Que é E. Somente, talvez. O F A. É somente. Criaturas vis em meu lar não entrarão. Primeira frase. Até o ponto final. Até o ponto final. O ponto daí é a última linha da primeira mensagem. O RM. Acho que o último é abriram. Como é que é, Dê? A última palavra, acho que é abriram. Ah lá, anotem aí. Tô levando de trás pra frente. Anotem aí, ouçam. Lisbeth está falando pra vocês. Sim, a última. A última é abriram. Criaturas dizem meu lar. Não. Então, o teu. Pode. Divertido ver vocês fazendo isso. Somente pelo poder do. É somente pelo poder do. Poder do, vai pra outra mensagem. Poder do. Tem poder do. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. V. A é V. Ô, gente, eu já traduzi o letra suficiente, só pegar as que a gente já fez. Ah, não, não, é que o A ainda não tinha, tinha aparecido, mas lá no começo. O I é D. Verde. Verde. É tudo verde. É, S é N. Mas pelo poder do. M é. M a gente não fez ainda, que droga. F é. A. MH, né? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. E sabe o que é mais engraçado? S-E-L. Se você pegar só uma letrinha qualquer do alfabeto, contar 5 pra frente ou pra trás, pôr a letrinha que vocês escolheram e preencher todas. Aí eu lembro que eu tô fazendo. Tô tentando montar. Y é T, né? Tem que ficar contando toda vez. É. Faz um alfabeto embaixo e coloca assim. Depois da vírgula. Minha casa, despertar, suas. Z é U, né? Não. O quê? Z é U, né? É U. Sua curiosidade? U é o P. Despertar, suas. Y é. 1, 2, 3, 4, T. Portas. Então, despertar. Minha casa, despertar suas portas. S, E, N. É. No, E, A. R, E. Verde. Al. No, minha casa, se despertar suas portas, novamente se abrirão, afinal. Então, eu não sei o que, mano. Por que você não tenta tudo antes de... Eu tenho tudo, vamos lá. Criaturas visem meu lar, não entrarão somente pelo poder do verde. Ó, minha casa, despertar suas portas, novamente se abrirão. É isso. Só tem o ó, minha casa. É o Yoda falando. O que que foi? Ó, minha casa... Por que é a minha casa? Também não sei, você que escreveu a minha. A minha casa, minha vida? A minha casa. O Onix não tinha nada a ver então. Onix Jr. Onix Jr. É porque Onix é uma criatura vis. Onix é vis, viu? Falei? Já morreu. Se você prestar traduzindo letra por letra, você pode fazer isso que a gente fez, né? Então leia a frase em português agora. Criaturas vis em meu lar não entrarão, somente pelo poder do verde. Ao minha casa despertar, suas portas novamente se abrirão. Tem que despertar a casa. Somente pelo poder verde, da natureza. Não, não. Não entrarão somente pelo poder verde. Então, verde mais alguma coisa. Hã? Não. Criaturas... Somente, tem ponto. Criaturas somente não pelo poder verde. Faltou uma vírgula. Tô vendo agora, faltou uma vírgula. Ao minha casa despertar, vírgula. É nítido. Então, somente pelo poder do verde, vírgula. Ao minha casa despertar, vírgula... Suas portas novamente se abrirão. Eu tenho conhecimento que a série de brilhos das coisas mágicas e vê diferenciação de cor. Tá vendo? Eu fui na aula de criptografia 101. 101, na final de criptografia 101. 101. Era uma eletiva. Era eletiva, não foi. Hoje eu tô que eu peguei todo, você viu? Como assim, tipo verde? Não sei, você não viu? Chegamos que precisamos do poder verde. Você tem muita lógica, mas é conjugação. Será que se não mudar? Verde é conjugação? É. Acho que magia élfica, Rafa. O que é isso? Magia élfica, Théo. Será que se não perguntar para aquelas fadinhas, será que elas saberiam alguma coisa? Não. Criaturas vis em meu lar não entrarão. Somente pelo poder do verde, ao minha casa despertar, suas portas normalmente se abrirão. De acordo com a história, para lembrar a história do cara do dono da casa? Né? Praticamente é a natureza. Ah, não precisa nem jogar nada, era um artesão, um élfico fodão. Ou então, e a casa dele? Poder da natureza. Tinha a casa dele diferente. É, imagina fazer isso. As árvores eram vivas? O que era? Jé. Palácio de Nudari. Diga. Eu queria entrar em contato com a fada. Com a fada? Isso. Vou chamar ela? Vou entrar em contato com ela. Pra gente chamar ela só a hora que for pra sair, viu? Agora, agora! Mas será que se não entrar em contato, talvez ela consiga descobrir alguma coisa? Não, não vai saber nada. A morada de Nudari, um dos maiores artesãos da raça élfica. É um dos lugares que os hobgoblins ainda não conseguiram pilhar. Suas portas e paredes são extraordinariamente fortes, reforçadas com grande magia. Algor suspeita que as mais poderosas armas e armaduras da cidade estão aqui. Pois alguns livros citam Nudarin como um exímio artífice de itens encantados. Acerta na... Vai nos dar mais itens. Mais itens. Magia élfica. Vai chamar a rainha mesmo? Vou. Quero entrar em contato com ela. Quando você passa a mão assim na tatuagem brilha. Vocês veem os olhos da Lisbeth, eles ficando azuis, num tom azul profundo como o do oceano. E parece que ela tá em um estado catatônico. E aí você enxerga à sua frente, Lisbeth, o palácio. Aquele palácio magnífico da rainha. Tá. A rainha está sentada em seu trono num botão de flor, num botão de rosa. E aí quando você surge diante dela, ela se levanta, olha pra você. Quando ela se levanta, todos os súditos dela, todas as fadas se curvam. Aquele monte de Muppet gigante se curva, né? Ela se levanta, olha pra você e diz: então, humana, conseguiu cumprir a missão? Estamos chegando próximo. Eu gostaria de te pedir um favor. Outro? Só pedidos, só favores? Ninguém faz nada por mim? Vocês vêm à minha casa, não me trazem nenhum presente, ficam pedindo coisas pra mim, e mais coisas, então, e mais coisas. Quando eu falar isso por um gato, não pode. Talvez eu te traga muito presente ainda. Mas, realmente, eu tô com um pouco de dificuldade pra interpretar o que quer dizer. É algo que eu vi escrito num palácio. Um palácio que foi feito de árvores. O que você viu escrito? Eu falo pra ela, na frase. Ok. Não tenho uma ideia, mas vai demorar 8 horas. Não. Ela lê, ela olha. Não posso ler. Criaturas vizinhas no olhar não entram. Gente, pelo poder do verbo, na casa despertar. As portas novamente se abrirão. Por que vocês não chacoalham a casa para ela acordar? Se ela está dormindo, chacoalhe não, ela vai despertar. É. Interessante. É mas ela não é um lugar onde pode ser tocada. O que fala com as árvores? Não pode ser tocada? Grite bem alto no ouvido dela. Não pode conversar com a árvore. Ela já tem. Chame os pássaros. Consciência. Muito obrigada. Vou ver o que eu posso Vocês fazer. Vocês estão matando a minha família. Depois eu te conto como foi. Aí a casa começa. Lá. Já despediu dela assim? Ao que okay. As árvores dão a elas tudo pertence. Okay. Bem. Ela fala pra você: eu vou pensar. Se eu encontrar uma solução diferente dessas, eu chamo você. Pode me chamar. Está bem. Isso. Muito obrigada pela ajuda. Alguém. Some aquela visão do palácio dos seus olhos, você vê diante de você a casa novamente. Vocês veem os olhos da Lisbeth voltando ao normal. E ela voltando. Tenta falar com os árvores. Espera aí, velho. E aí, o que vocês vão fazer? Como entrar na casa? Pai, gente, entrei em contato com uma das pessoas. Vou lá falar com as árvores, amor. Não, falar com a casa. Ela é de árvore. Exato. Exato. Vou falar com as árvores, meu cara. São várias árvores. Né? Só não vê se escolhe a mais inteligente. Entrei em contato com uma das criaturas que eu conheci. E ela tem um conhecimento falar muito, com as árvores. Muito bom. Tenta com a se comunicar com a casa, mas a casa não responde. Não responde. A impressão que você tem é que elas estão num estado meio que parecido com o estado da Kyra. Como se estivessem dormindo. Remove uma opção. Ah, eu sei. Você ou acha que vai ser fácil assim? Como se estivessem dormindo ou como se estivessem em coma. Como se estivessem sem mente. Você sabe que as árvores elas estão vivas, tá? Mas dá a impressão de que elas estão sem mente. Semente? Sem mente. Alguém beija a árvore, hein? Você está acorda? Ah, beija não, você. Eu já toquei nela. Vai demorar 8 horas, foi o que eu falei, hein? Não, pera. Quer que eu tente? Como? Que magia? Tem 8 horas. Tem alguma magia, Siri? Se meu desejo for funcionar mais qual rápido, magia? Despertar. Demora 8 horas? Porra. Demora. É despertar naturalmente, então, né? Você dorme as 8 horas e acorda. Magia! Caralho! Seria o que? 8 horas? Sério, eu tô escrito aqui, ó. Caching time 8 horas. Ou seja, vai dormir que eu vou te despertar. Pera aí. Você vai acordar mais 8 horas. Não, pra ser otário, você tá dormindo que eu tô te despertando. Não, vai dormir, pra eu despertar daqui 8 horas. Siri, você que já foi da natureza? Já foi? É. Entendi. Você sabe de alguma magia pra crescer plantas, não sabe? Sim. Se você quiser crescer ou alguma coisa assim nela. Eu vou crescer. Pensei em não já pegar. Despertá-las. Tem um ponto que eu quiser pegar. Ou mochalas. Que mochalas? Tá doido? Fumou? Voltou pra tenebra? Não. Mas às vezes quebre o feitiço que deixar ela assim. Hã? Eu assovi. Melhor não. Você assovia? Já tem que entrar em contato com os pássaros. Faz o sujo. Mas é só um passarinho. Não, vai vir os hobgoblin, caralho. Vai, vai, todo mundo faz de conta que é o orc, vai. Levantei, tô em pose de novo. A Lisbeth daquele assovio alto. 5, 4. Eu já tô aqui, ó. Passa um tempo, chegou o clérigo. Chamou. Quem mais tá de clérigo? Eu. Você? Eu sou isso. Você me chamou, irmão. Deixa eu pensar, caralho. Eu vou te bater, vou te bater. Caralho, que ideia bosta. Eles ouvir, e eles vieram, só que demorou um pouquinho. O engraçado deve ser o seguinte, tá todo mundo com um pergaminho na mão, um monte de coisa rabiscada. Te guardou, Jeff. Ah, assobiou todo mundo guardou. Todo mundo guardou e tá assim, quando é que foi o lugar, né? Então vocês são um bando de maconheiro na sacada da velha, na varanda da velha. Irmão, você pode nos fazer um favor? Não. O que você precisa? Falta só uma coisa pra eu completar a missão que o... Gardalak mandou. Gardalok. Por que você pagou? Eu achei que você não ia mais falar Gardalok. Com o clérigo. Eu também achei que não. Bom, como eu disse, somente ela sabe fazer a magia, tal, a magigrafia que o Gardalok ensinou. Só que a gente precisa da... Por que você não arranca o conhecimento dessa escrava logo de uma vez? Gardalok não permitiu. Ele falou que ele não quer que isso caia nas mãos de nenhum de nós. Que esse é um conhecimento só pra ele. Que ele vai matar ela quando ele voltar. O quê? Você vai ganhar um bife? É, você vai ganhar um bife. Vai ganhar. Mas ele pediu também uma reação da parede do que acontece com o castelo quando alguém é tocado. E como nenhum de nós aqui está muito afim de tocar, você não pode trazer um escravo pra gente, pra aquela magigrafe, a reação. Tem uma escrava. Mas como ela vai magigrafar se ela estiver tocando? Pô, não se esqueça que tem outro carro vestido de escravo, né? Tem mais ninguém vestido de escravo. Chega o soldado. Traga um escravo. Desculpa, eu sei. Nossa, vai envolver um escravo. Ela envolveu um escravo. Bugbear vai. Passa um escravo forte. Passa uns 5 minutos, volta o Bugbear. Um Hobgoblin e um humano. Pega o humano aqui pelo. O humano ele tá todo cheio de tatuagens. Pega o humano. Pertence a todos? Espere. Como pertence a todos? Essa tatuagem é que pertence a alguém. Eu me lembro e falou para não fazer pertence as coisas alguém na frente dos outros. Exato. todo mundo vira de costas. Ó. Não, mas ele falou que era só esse grupo aqui. Não, eu sou soldado pra proteger vocês e impedir que vocês façam algo errado. É, de fato ele falou, nem a gente pode olhar. Então se vocês puderem se afastar, a gente vai virar de costas. Menos eu, claro. Aí pela águia, você não vai envolver alguém inocente. Caralho, eu quase morri e esse humano pode morrer. Você não vai fazer ele tocá-la. Você é clérigo, você cura ele depois, filho da puta. Deixa eu resolver isso. Curar é uma coisa, ressuscitar é outra. Eu não tenho nada pra fazer agora. Ele tem uma boa... Tem razão. Escravo, vá pra lá. Você, toque lá. Não, o que ele tá falando telepaticamente com você. Eu sei, só que ele tá me irritando porque ele tá me interrompendo enquanto eu tô falando com outro clérigo. É, ele só falou. Ele tava calado, aí você virou. Ele tem razão. Não, não, ele falou isso do grupo. Só que a gente podia ver. Foi isso que ele falou. O resto foi interessante. Ok. Mas você vai ter que sair, clérigo. Ai, que ele vai morrer. Vai virar. Soldados não dão ordens aqui. É. Desde quando um soldado da ordem eu tenho uma é um ideia. Servo de Ragnar? Eu sinto lembre-se muito... de a quem nós servimos, a quem você serve. Eu sinto muito, mas ele estava errando as ordens, me desculpe. Tapa na cara dele. Você questiona a autoridade de um clérigo? É, tapa na cara dele. Ok. Tapa na cara dele. Tapou na cara. Reagiu? Não. Você não está me questionando? Na sua mente, não se preocupe. Pela justiça, eu arco. Mentalmente, não caga essa porra aqui. Só nunca mais envolva outras pessoas. Eu nem ouvi, foi isso. Eu sinto muito, eu irei tocar nessa parede agora. Bom, todo mundo se afasta, então que a gente não pode ver o que vai acontecer. Ó, tô de segurança, se tentar fazer qualquer coisa eu te mato. Guarda logo que vai entender. Jeff, eu consigo me preparar pra não fazer tanta reação de dor. Talvez, como? Proteção contra a morte. resistência aos elementos, sei lá. Ah, já não tem resistência à magia. Mas resistência ao dano. Eu não sei se Protection Energy tem necrótico. Tem. Se tivesse, pode usar. Mas eu consegui entrar em contato com os passarinhos. Ouvi algum barulho. Agora um passarinho com o áudio power. Ó, Prodigy foi uma ideia brilhante. Comenta antes. Eu tentei, pelo amor eu de Deus. Eu É, veio os passarinhos e os aviãozinhos aí do. Aqui lá tá medalhista. Não protege contra o necrótico. Tem. Ácido, frio, fogo. Não, não era nem pra lâmpago, do dano, era mais pra. Eu interpretar que não foi tão ruim assim. Você pode tentar. Ah, você vai cair a zero de vida. Você caiu a zero? Não, eu já me curei. Você tá com quanto de vida? E outra, eu tinha errado, eu tava com 116, agora eu tô com 186. Ah, então. Vai tocar? Um hobgoblin impaciente segurando um escravo dele pelo braço. Ele olha pra vocês. Vocês ainda querem usar o meu escravo pra algumas das suas atitudes vis? Servos da morte. Não. Ele acha que ele vai ficar muito ofendido se a gente não usar o escravo dele. Se o escravo morrer, eu vou bater mesmo. Calma, tô pensando. Ai, caralho, mano, nossa, vou bater, não sei isso. Amor, você sabe qual é aquela magia que dá imunidade a um elemento? Eu não lembro qual que é. Proteção contra elementos. Imunidade? Tem que dar imunidade. Tem a poção, né? Tem mais elemento de fogo. Poção de. De vulnerabilidade. É, tem a análise do meu livro também. Na mente de todos. Eu prometi não envolver nenhum inocente e não deixar ninguém que precise de ajuda sofrer. Caso aconteça algo com esse escravo, irei intervir. Você podia curar ele depois, ô filho da puta! Curar? Eu quase morri. Vocês mesmos falaram você que você viu um monte de escravo apanhando no meio da rua, não fez porra nenhuma. Agora esse escravo você quer salvar. Você está envolvendo ela. E eu estou junto com você. Ah, então, tá bom, eu tenho. Tá bom. Escravo, venha cá. Tente decifrar o que está escrito nessa parede. O pessoal tem que estar fazendo alguma coisa. Não, a pergunta é... Gravis. Ninguém sabe o que está escrito na parede. Né? É. A gente imagina a flor. Você vai dar uma ligação para ele? Não. Eu falo assim, vê o que está escrito nessa parede. É o ponto, só o ponto. O escravo humano? É. Das tatuagens? Mano, esse... O Parra Paulson jogou e volta assim. Ele olha pro Hobgoblin. O Hobgoblin olha para ele. Óbvio, uma melhora para os clérigos. Sem trapaça de vocês. Aí ele faz assim pro escravo. O escravo acende. O escravo vai e se afasta dele. Aí ele vai ficar olhando para a parede. Ele abaixa. Olha. Aqui está escrito. Cadê a parede norte? Ele é elfo. Pega a parede norte. Acho que todo mundo tem que subir a elfo. Está escrito I e A na linguagem dos elfos. Bom, vamos lá. Então, já foi muito útil para nós. Escravo, agradeça a insolência dos soldados, não seria você a tocar nessa parede. Ele passa do lado do Rafa, faz. Eu vou ganhar um bife então. Bom, ainda não toquei, né? Não. Hobgoblin, podemos ir embora então? Sim, muito obrigado. Cato, que a morte te acompanhe. Vai indo. Ele agora... para, olha pra você, dá uma encarada, dá uma rangida de dentes. Que a morte te acompanhe. É o tchau deles. Provavelmente. Deception. Agora tem Perception. Sério, eu bati no 6, puta que eu pariu. Eu nem joguei Deception ainda. Você acha que. Nada, mano. Tirei 20 no dado. Você acha que tem clérigo no grupo? Deception é fácil. Ou Persuasion? Eu tenho conduta sem ser mudo. Mas você escolhe agora pra seguir a conduta. Eu sempre. Ok, eu tô usando percepção pra identificar o seu disfarce. Preparou pro combate? 24. Eles descobriram. 24? 24. Feliz. Esse Hobgoblin ele vai ter mais 4. Mais 4? De... Ah, percepção? Fácil, fácil. É só vai ter a proficiência, nem pra ter atributo. Quando foi que eu deixei vocês fazer coisa inocente sem reclamar? reclamar tudo bem, mas cagar. Nossa. Ou interferir. Eu acabei de salvar um escravo. Eu falei pra ele render qualquer coisa. Já foi útil, tchau. Não, agora foi. Fiz a desfeita com o cara. Ok, vamos batalhar. Vamos batalhar. Se você age esse certinho. De acordo com o grupo. Eu tenho um. O que que eu ia fazer? Chegou o cara, se me chamaram. Você vai fazer ele tocar. Se ele tiver 70 pontos de vida, já cai. Se ele tiver 50 pontos de vida, ele já teria morrido. Exato. Super insensível. Cara, é só você fazer a proteção contra a morte nele. Ah, tá. Ah, o soldado. Ah, vem cá, escravo. Ó, ninguém pode olhar. Vocês vão pra lá. Disfarçadamente faz a parada e o cara vai. Por exemplo, tem que gastar slot que poderia que usar no... Você corpo. Usou em você! Gastou slot! É só você pegar o placa, a morte é acompanha. Proteção contra a morte. Calma. Por que vocês estão tão nervosos? É, quando você virar de glória, vai ser glória em tenebra, o né? Rafa. Mate quem quiser. O Rafa, outra coisa. Os caras não iam estar olhando. Dá um burro pros caras, faz o cara desmaiar. Ah, você encostou. Mas eu não poderia olhar. Mas, com... tá, ninguém ia ver. Rafa, os caras não estão olhando. Como você sabe que você está olhando? Aí, nossa, é pra evitar eles fazerem teste de perception, mas aí tem que fazer um algo escondido pra eles fazerem um teste de perception. Se você não queria gastar slot pra salvar o cara... Tô gastando ponto herói. Você vai ter que gastar slot pra curar todo mundo que a gente vai entrar em combate. Mas é a conduta, prefiro do que... A minha percepção. Você prefere o quê? A gente entrar no combate. Se você tiver um bom risco de alguém aqui morrer... 24. Dá uma proteção pro cara, pro cara conseguir fazer o cara sem problemas, sem morrer. Tem que tentar proteger a todos. Mas se você não proteger me... ele não vai morrer. Não questione a conduta dos clérigos. Esse clérigo tá muito errado. O Rafa, eu sou um clérigo, você questionou minha conduta. Não. Literalmente, eu sou um clérigo aqui, você questionou minha conduta. A conduta e as obrigações dos clérigos. Tudo bem. Que você talvez nunca leu. Vai mudar merda. O que o Babilão fez? Ele percebeu... Que a morte acompanha você sempre. Ele para daquela olhada, aquela encarada brava pro Griel. Elfo! Elfo! Elfo! Eu pego ele pelo colarinho e puxo. Cala a boca. Esse é um ponto secreto do meu Dax. Quer que todo mundo descubra? Eu dou um tapa na cara dele. Nossa. É, mas a área também se sente. Tendo uma poção de poder... Quando deu tapa, eu já peguei minha fontinha. Não. Eu tenho um backup, gente. Você dá um tapa nele, né? Segura ele ou joga. Eu puxei e cochichei pra ele. Isso é um ponto secreto do mundo lá. Mas eu quero que todo mundo saiba. Gardalock. Apagou por quê? Jeff, eu empurro ele e deixo ele preso na parede. Rafa! Vai jogar ele contra a parede? Uhum. Caraca. Calma. Você quer silêncio? Aqui está. Puta que pariu. Tá jogando o Hobgoblin na parede. O clérigo. Ah, o... Mas ele não tá foi segurando... o clérigo. Não, ele tá segurando o Hobgoblin. Ah, o Hobgoblin? É. É o soldado? Pera, eu não entendi. Com quem você tá falando? O Hobgoblin. É um Hobgoblin aleatório. O Bugbear clérigo tá junto com vocês. Certo. O Griel pediu. Me traz o escravo. Ele assoviou, chamou um Bugbear soldado. Falou, vai buscar um escravo. O Bugbear soldado foi até a cidade. Pegou um goblinzinho que tava com o escravo do nada. Chamou um Hobgoblin e falou, ó. Vem cá que um servo da morte tá precisando da ajuda do teu escravo. Ah, tá. Veio um Hobgoblin. Tem que descobrir que ele era elfo, é o... O Hobgoblin. Ah, então... Hobgoblin. Tá, o Hobgoblin. O Hobgoblin. Achei que era o clérigo de novo. Ah, já. O Hobgoblin outra vez. Aí o Griel puxou ele assim. Isso é um plano do Gralak. Gardalock. Isso é um plano do Gardalock. Cala a boca. Deu um tapa nele. No que você deu o tapa? Você solta ele ou você continua segurando? Viro pro clérigo. Qual que é o pior trabalho que tem pra um soldado aqui? Assim, eu já olhei o pessoal, tipo, qual que o pessoal reclamou mais de fazer? Algo que não tenha relação com guerra. Tipo, limpar... Hein, Jeff? Por isso que alguém reclamou de algum trabalho aqui? Não. Porra, não tem um trabalhinho que... Caralho, por que ele tá fazendo isso? Limpar as privadas. Então, o Garruga até morrer, talvez. Ah, really? O Garruga até. Só se ele for tomar o Garruga até morrer. Um insight pra um trabalho muito. Você dá o tapa nele, ele grita pra você: dane-se, Gardalock! Dane-se a morte! Vocês não vão tomar o meu escravo? Seu elfo desgraçado! Tirou o capuz. Tirou seu capuz. Nós não vamos. Não se faça passar por um dos Dark. É, aquele escolhão. E arranca seu capuz. Agora eu tenho que. E aí o Hobgoblin... Como todos fazem. Traição! Estão tentando nos enganar! E agora? Prepare-se para morrer! Abaixa suas mãos. Começa a conjurar a magia. Abaixa suas mãos, troca um dia pra trás. Abaixa suas mãos. Pra nós ficar escondidos. Se você não sabe disso, acho que você não está no nível necessário. Guarda-Lock está melhorando as fileiras com irmãos elfos. A gente já está do lado dele. Persuasão, seria? O que seria? Deception? Nada. Nada, não cola? Iniciativa. Não fala, não. Ok, iniciativa. Não existem elfos do Ishtak ainda. Ainda, mas vai ter. Que é 30. Do Ishtak é o povo. 13, 14. Então, pode cara. Olha, eu lembro várias vezes a Ceres já fez coisas escondidas. Da aliança mesmo, entre aspas. É o povo. Não, mas é... Teve gente que você... É diferente do lugar que a gente tá, a situação que a gente tá, Rafa. Rafa, você tem que... Interpretar o personagem é uma coisa, mas você tem que ter a noção do local que a gente tá e o que nós estamos fazendo. Sim, por exemplo, a gente não tá agora correndo de risco de vida ou morte. Tudo bem, é o clérigo de Ragnar, ele faz o que ele quiser aqui. Entendeu? A gente não tem direito a resistir nenhuma magia dele. É, nenhuma. Cara, todo o dano dele é máximo. Ele pensou antes, ele poderia não ter chamado o escravo. Ela chamou, ele chamou o escravo. Ele ia falar o agora quê? Eu tenho que pensar. É só você deixar. No local, vocês fazem o que quiserem e só eu tenho que pensar no local. O ponto do Rafa. A questão é o ponto de bom senso. Ordens e restrições, senão ele vai perdendo poder. Por mais que o Jeff não aplique, eu acho isso não, da hora. Ninguém pediu ajuda pra ele. Porque os clérigos de Calmir, eles não negam pedido de ajuda. O cara falou, seu escravo não vai fazer nada? Eu posso... vocês vão fazer desfeita pra gente, mim? Gente, relaxa. Foi, relaxa. É um dedo da morte, pode matar o cara, a gente sabe se ele é Rafa, um guerreiro. Eu não sei nem tocar de verdade na parede, é só pra... A partir do momento que o cara não vai ver, a gente faz o que a gente quiser. Ó, em off. Vou dar informação em off ele pra vocês. Ele ia morrer, se tocar. Tentar encerrar a discussão. Apenas encostar, tocar na parede, não daria dano no cara. O dano ele só é aplicado a partir do momento que você tenta arrombar, tenta invadir o castelo, que foi o que o Rafa fez. Eu ia fazer no sorteio aqui, aleatório, pra ver se ele ia tentar empurrar a porta ou se ele só ia passar a mão. Tá? Se ele tentasse empurrar a porta, ele morreria. Ele morreria. Certeza que ele morreria. Tá? Deu 70 de dano nele e eu tirei uns dados podres aqui. Mataria o mano com certeza. Então, apesar disso ter, entre aspas, fudido o grupo, porque vocês vão ter um combate que vocês queriam evitar, a atitude dele foi, entre aspas, também correta, porque salvou a vida de um inocente. O humano iria morrer também. Mesmo se não morresse, eu não teria como prever. Não, eu tudo acho bem, eu acho. 32, iniciativa. 32, eu esqueci quanto que era minha. 30. 19 do Morin. 14. 14 do Theon. 20 da Lisbeth, ó. Só pode deixar ela chegar na vez do clérigo. Vamos botar a musiquinha de porradaria. Se chegar na vez dele, ele se fudeu. 12 da Ciere. Nossa, que baixa. 29 da Toff. Tá faltando 2, 4, 6. Falta 1. Griel. 30. Ah, olha o senhor na última linha. O que aconteceu? Tá. Eu tirei 15, mandado. Eu tirei 12. Não, 13. Quão alto eles gritaram, Jeff? Como é que é? Quão alto eles gritaram? Não vai chegar ninguém instantaneamente. Quão alto quem gritou? Os dois, que eles ficaram gritando. O Hobgoblin gritou ele só. Ele gritou quão alto? Gritou numa discussão entre duas pessoas. O que é normal ali. É. O que é normal ali. Okay. Ele não gritou pra dar alarme. Ninguém vai gritar. Espero que não. Ninguém era raposa ali. Ninguém era raposa ali, ele não deu uma de raposa, exato. Vocês querem desenhar aí a área onde vocês estão? Não precisa, pra funcionar? Não precisa. Metfall? Tá cheio de coisa aqui, tá indo pra então vamos embora. Vamos lá em iniciativa do clérigo. Deixa eu pegar a ficha do clérigo. Vai tirar as folhas. Não, apagado. Nossa senhora, tem um milhão de folhas. Tava desenhado o palácio já. Tá desenhado o palácio aqui. Tá? Mas tá bem pertinho. Tá bom. Mas a gente já sabe como é que tá. É que então, não tá em escala também, né? Ah, mas é só pra saber como é. Parede, graminha, chão. Gramas que deixam roxo. Então, vocês estão na varanda, né? Não sei, foi pra gente ir pra face oeste. A gente ficou na varanda ou foi pra face oeste? Ah, não, foi na face oeste que vocês ficaram, tá certo. Não sei, pode ficar na porta. Estão no meio da grama, tá longe do. Que bom, né? Porque se fosse isso na varanda, puta que eu pariu. Não, Ia vir, ouvir. O pessoal ia ouvir, ia vir. Ah, ia saber que tinha uma discussão ali. As discussões são normais. Então. É, lembra, ele falou se preocupa. Que briga toda hora. Alguém morrer. Aí ia ser mais normal. Que da hora. Eu não tinha aquele muito que tá se escondendo, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Uma hora ia acontecer. Ok. Metade tá aqui. Eu tenho slot ainda. Só espero que ele não tente controlar a mente nem do Moura e nem minha. Espero que ele não tente controlar nem a sua mente nem a minha. Se controlar as duas, se eu virar pra mim e falar, não, chega, chegar aí, em mim, tá com eu imobilizo vocês. Porque vocês é de boa, vocês é porrada. Depois ele pode comandar a mãe, dominar a mente do celeirinho e falar, deseja a morte deles. Então, se chegar na minha mente aí, vocês estão um pouquinho perdidos. Por quê? Porque eu tenho várias magias aqui. É, vocês são tipo. Mas só pode tomar magia físico. Por turno, né? Dependendo da magia do. Eu tenho 7 pontos heróis. É, por exemplo, vocês estão dando físico, imobilizar ou qualquer coisa assim já. Impede. É, e também impede magia. Vocês dão bastante dano. Imobilizar também impede magia. Depende. Impede. Se tiver gestual, impede. Então. Que magia que é? Magia não tem gesto. Tem magia que é verbal, tem magia que é. A maior parte é. Um dos dois. A maior parte é gestual. Você vai Tem imobilizar monstro. Ou de perto. Criatura. Eu tenho os dois. Não, posso dar. Tá mesmo, então. É do quê? Dá 3, 4 vezes. Mostra. Posso usar 3 críticos de laranja? Você quer? Eu já ia querer de qualquer jeito, mas eu gosto de laranja. Você é bandido. Valeu. Eu tenho 3 críticos. Bom. Você veio aqui ver a ficha, né, cuzão? Do que? É, deixa. Ela quer um bolinho. O Rafa quer o bolo. Oi? Calma, não ofereceu. Rafa, que magia de sétima nível você tá usando agora? Eu tenho preparado a forma etérea, a palavra divina, a ressurreição e tempestade de fogo. Tá, tem 4 magias. Ah, e viagem planar. Ah, tá, mantém a viagem planar. Olha que isso. Mas não é pra agora, não, só pra manter. Adoro o bolo de laranja. Da hora. Tem que ver o cadê pai de gelado, foi meu amigo. Nossa. Da hora. Não, mas eu passei em vários ratos, papéis. Sem ingresso, dinheiro a semana toda, velho. Legal. Vamos rolar as iniciativas deles separadas, tá? Ok. Ok. A do clérigo, eu vou reduzir, dar um encantamento em nela. Ok, tô rolando a primeira do Hobgoblin. Ele tem mais um. 16. 12. Agora do Bugbear Soldado. 11 de novo, dados chato. São quantos inimigos, Jeff? 2 soldados, 12 escravos e o clérigo. E agora a iniciativa do clérigo. Menos 6. Lembra que quem tá perto de... Caralho! Vou rerolar. 3 metros, tem mais 4 de resistência a encantamento. Vou rerolar. Vocês têm bônus pra encantamento? Clérigo é o único, último. Vai ser o último. Clérigo tirou 5 andados. Menos 6. Menos 1 nesse tipo. Ele não quer mais. Ele para. É a chance de vocês. Tá, traiçoeira. Dá traidor. Certo. Aí junto com vocês. Então vocês. Tem o clérigo, que é um bugbear. Tem um bugbear que é soldado, que é o que tava fazendo vigília com ele. Tem o hobgoblin e tem o escravo do hobgoblin. São só esses que estão ali. São 5, né? São 4? 4. Escravo, dono de escravo, 2 soldados e um clérigo. Um soldado e um clérigo. O soldado? Dois? Não. O outro soldado não foi. Ah, não. Ele chamou um soldado e mandou buscar escravo. Ele não chamou os dois. Ah, tem. Praticamente tá fácil. Em cada turno, na iniciativa 20. E eu vou jogar um D20. Talvez a quantidade. Pra ver se aparece mais gente. Vou fazer um teste de percepção. Considerando um valor médio aí de mais 2. Com mais proficiência. Alguém vai ter proficiência, então. Vamos considerar mais 5. Aqui, ó. Se eu conseguir 20 nesse teste de percepção, dificuldade 20, tá com mais 5 de bônus. Alguém vai ouvir e vai atrair mais inimigos. Tá? Primeiro, Celerim. Ok. Eu penso pelo árbitro que tá mais virilhado. Vocês querem que mate ou não? Só encerra esse aqui, homem. Ok. Olha, direto pro clérigo, metralhadora do inimigo. Metralhadora. Podia ser de outra maneira. Vocês falaram, querem que eu mate ou não? Só encerre isso. Só encerre isso. Ok. Então eu vou usar uma... Encerre o jeito. Você quer dar um jeito ou você quer que dá um jeito? Eu entendi. Só encerre isso. Só encerre isso, bom. Ok, então eu tô usando uma... Só tome cuidado com o escravo. Uma de sexto nível é... Só tá o escravo, agora tem só de raiva. Uma de sexto nível, só que o anel sobe sempre no nível, então 7. Verdade, vou pegar pra mim, escravo. Tá, nossa, o forte é mágico. Uma alimentação existem. Por dia, pelo menos. Ah, existem coisas piores. No clérigo. São 4, 6, mais 7. Não, não esqueça, Rafa, que eu tenho essa magia. Um pãozinho por dia, você dá. Eu posso fazer ele virar morto-vivo pra mim. E aí? Ele vai ser. Eu também tenho. Ele vai ser um morto-vivo você querendo ou não? Tá, vamos lá. Liberta a alma dele. É, porque será que a gente vai ter que ficar caminhando com ele agora? A gente não pode soltar ele depois disso. Ele tem luck. Eu tenho que gastar luck pra rolar na iniciativa. Ah, né? Mas não vai. Você já não sabe se ele vai dedurar a gente? 5, 3, 2, 10. Por quê? Ele tem um senhor 15, agora? Ele vai ter um senhor? 23. Ele vai matar todo mundo? Ô, oh, Jeff, 23 vezes 9 nele. Né? Eu também tenho que fazer carro 23 vezes 9. Mano, se a gente, ó. 230 menos 23. Por isso que você falou 2 dias. Eu apago a memória dele. Pela metade. A gente vai tentar fim nos 6 horas da. Eu ignoro a resistência. Você ignora a resistência? Resistência. Mas seu poder é maior que o poder de um deus? Nossa, a gente não sei. É o meu talento. E os caras. É? O meu talento que ignora a resistência. Por que não? Por que não? Ih, caralho. Então deve ter elemental. Por causa do nome dele. Acabou de dar a essa, cara. Mas o cara é escravo. Foi isso que eu falei, não, o clérigo é imune, mas não é imune magia. Ele não é imune, mas o clérigo não. Você consegue controlar a mente do clérigo, de Ragnar? Sim. Se você nem falhar no teste. É difícil, mas. Se ele falhar em teste de sabedoria. As cartinhas. O Jeff, de onde sabe que os clérigos são? Ah, eu acho que um clérigo de Ragnar, do lado do templo de Ragnar, templo mestre de Ragnar, ele quebra a regra. É? O mestre quer quebrar rap porque senão ele ia morrer agora. Olha, nada a ver, eu peguei um boom. Certeza. Um epic boom pra ninguém controlar minha mente, aí ele é de graça. Ah, você quer ser controlado? Eu pensava que era outro cara que você controla. Se ele for te controlar, é automaticamente, aí passa. Não, eu sou imune a. Foda-se, não vou fazer teste. É. E eu sou imune. Mas ser imune. Ah, então, ser imune, então acho que. Aí pode ser que você faça um teste. Não funciona, você é imune. Ele tá vendo alguma coisa, lá. Tirar uma tá, ele tá ignorando o meu talento de resistência. Ele tá vendo. Tá, não vou ignorar o seu talento de resistência, não. Ok, então você seria automaticamente controlado. Como seria automaticamente controlado? Não, aquele do outra coisa. Então 207 de dano. 207 de dano. Caramba. E ainda tem o ação bônus. Vou dar mais um tirozinho. Vai dar trip. Ok. E aí? Trip, a gente tá nível 23, então são 5 mais 3, 8, 8 de 10. Mas eu vou primeiro que acertar. Caralho, são só 5 dados? Não, eles são um dragão de batalha. É 5 dados normal, eu tenho 3 de bônus e subo uma categoria. Acabou o combate, já encerrou. Ah, e agora? Ele ataca com 7 mais. Bônus? 13. Ah, eu acho que o filho da porra, se nosso acerta. 36 acerta. DCA? É. DCA. Eu falaria, então. Eu vou parar de ser bom pra perguntar, né? Morto. 7. Vou fazer rendendo. Mais 9 de 3. Caramba, mais 8, 31. 39 de dano. Você que eu. Você gostou? Não, são magos. 246. É. Dois clérigos da Lua. Um elfo. Caralho. A Adelina aponta as mãos pro clérigo e dispara aquela saraivada luminosa, clareando a noite. Tá? O peito do clérigo ele fica todo cheio de perfurações, todo macerado. Tá? O clérigo ele se apoia no cajado que ele leva consigo, tá? Ofegante, já à beira da morte. Tá chovendo, falta um tiquinho. Hã? Tá chovendo? Ah, você tá chovendo? Magia? É que demora um tempinho. Então, terminou? Tá chovendo? Ok. Ah, entendi que você quer chover. Vou usar o Calm Light. Atrasar, dá mais dano, né? Começa a chover. Vamos brincar com esse cara, bom, né? Selenin, vai fazer mais alguma coisa? E eu vou. Reaction, vou ficar. Exato. Movimento, vou voar atrás de um. Só que pode atrás de gente querendo só passar por aqui. Por... Ok. Esqueci, dura 10 minutos pra mim fazer a parada. Ou fica atrás do soldado. Tá chovendo. Pegando o quê? É, tentando pegar half cover, né? Pra trás do. Não, atrás do soldado. Atrás de... deles? Ah, ok. Se esconde. É. Deixa você acercar o soldado. Ah, não. Beleza. Tá. Você nem deixa o clérigo bastante ferido. Gabriel. Faça nessa direção. Se funcionar, eu mato todos. Coloco o véu e vou pra face norte do prédio. Ok. Sabe na parede. Ready action? Não vou deixar ninguém chegar perto. Certo. Se alguém chegar perto, como o clérigo mandar o pessoal se afastar. Ok. Toff? Eles estão muito longe da gente? Ou... Não, distância corporal praticamente. É, daí, né? O Robin Goblin, que fez, tirou o disfarce dele. Eu saio correndo, o mais rápido que eu posso. Dou um ataque nele, atordoante. Vou atrás do outro clérigo e desfio uma rajada de golpe atordoante. Vamos ver o clérigo. E que outro clérigo? Só tem um clérigo. Não, não quero ver quem sabe. É um clérigo, um soldado. Um clérigo, um soldado e um Robin Goblin. Não, tem dois clérigos. Eu vou no outro clérigo. Ah, no inimigo. Ok. Não, eu sou escravo. Todos. Então você dá um ataque no Hobgoblin e depois um clérigo. Vai. Eu sou escravo ainda. Com seu escravo. Late nele, vai tentar. Eu sou soldado aqui que eu ataco. Ataca o escravo. 19 eu acertei. Tá, faz qual escravo? Tem dois. Se você quiser, serve de constituição. Pro clérigo? No bom, pro Hobgoblin. Hobgoblin ou pro Bugbear? Pelo dono do escravo. É, pelo dono do escravo. Ruim, eu tô perdendo, se eu dar um soco, eu mato o cara. Mata o cara de novo. É save de Constituição? É. Constituição, isso é bom. Tem mais 6. 21. É 20, a dificuldade. Passou, não tá atordoado. Eu posso gastar aqui pra adicionar não, desculpa. Você tá indo no Hobgoblin, né? É. Olhei a ficha do... Fez um soldado. Mano, não sei se o comerciante queria um save tão alto assim. Eu já colocou um crítico logo de cara, mano. Você também ignora a resistência. É isso, tá ligado? Agora tem 15 de vida. Não sei se é um crítico que seria. Olha, quando você vai fazer a resistência cortante, né? Eu tiro no cortante e já. Já vai jogando o ataque. Isso. Legal. Constituição. Não. Constituição não tem proficiência. Então deu 15 meu teste, ele falha. Ele fica atordoado. Eu falo pra ele, fica quietinho. O senhor já vai... Ele fica paralisado, fica não fala nada. Ó, 20 natural. Opa. Um ataque. Opa, aquele foi, hein? Vou pegar a cartinha aqui, ó. Verdade. Cautinha, cautinha do crítico. É, pega a carta. Cautinha do crítico. Você transforma um sucesso em... Você transforma em sucesso e deve estipar seus aliados. Alternativamente, você pode usar essa carta para dar mais 5 seu próximo teste ou ataque. Você pode declarar essa escolha após rolar o teste ou ataque. Transforma uma fala em sucesso ou você pode usar o segundo efeito? Tá. Deixa eu ver se eu confirmar o crítico. Como é que eu dou outro 20? Ui, susto! Não. Tá, acertei os 4, um foi crítico. Suponha, foi todos acima de 16. 3. Tem mais 13? Tá, a CA dele é. Ele sendo clérigo. Então, quanto ataque? Ah, no clérigo. No clérigo. Mas são 3 ataques, né? Não, tem 4. Mas tem algum material de novo olhar. É, desculpa, já são 3. São 3. A CA do clérigo é 22. Tá, acertei. Deu 16 no dado. Tudo 16 no dado. O menor. Ok. Um é crítico, tá? O ataque atordoante também dá dano, né? Não, é atordoante. Ele dá, dá o dano normal, mas você tá atordoado. Atordoado. É. O dá o dano normal, Jim. Dano normal. Não, coisa também, eu faço o ataque atordoante no clérigo também. Ok. Então são 3 testes. Vou jogar teste pra ele. Não, bom, já... quanto deu de dano no clérigo? Então, não joguei. Dá o dano que pode matar. Pode matar. Então, 4 de 10, né? Mais 3 aí, só de 3. Sim. Vou matar. 4 de 10 mais? 3 vezes de 3. 3 vezes quanto? 4. Acho que sim. 24, 15. 24 mais 15, 39. Morto. Nem precisa pegar essa aqui. Nem precisa pegar essa aqui. A tua ficha, ela sai correndo, dá uma pancada no meio do estômago do Hobgoblin, tá, fica paralisado, né? Onde, no momento do golpe. Passa por ele, vai correndo até o Bugbear, começa a desferir uma sequência, uma rajada de golpes contra ele, tá? Devastadores. O último golpe, ela dá um soco no meio do peito dele, vara o peito dele, tá? Vocês percebem até um deslocamento do manto dele assim pra trás, com o impacto do golpe, e o clérigo cai no chão sem vida. Dá pra pegar o coração dele? Dá. Ah, eu pego. Vai comer? Não. Só aperto. Faz é. Já que okay. Eu falo, viu? Não irritem o meu escravo. Soltar a coleira? O escravo. O escravo do Hobgoblin, ele só se encolhe. O Bugbear. Acho que não vai dar tempo, né? Acho que ele vai correr. Eu sou o último da iniciativa praticamente do nosso grupo. O Bugbear tá com um machado grande. Tá? Punhando um machado grande. Na hora que a Torre faz isso e você lança esse desafio contra ele, né? Ele aponta pra vocês dois, ergue o um machado, né? Gritando em fúria. Não, o clérigo morreu. O clérigo morreu. O clérigo é o Bugbear. Ele tem um Bugbear soldado com ele. Ah, ele tem um soldado junto. Um gente, de novo. Clérigo Bugbear, soldado Bugbear, Hobgoblin soldado, escravo humano. Escravo humano. Com medo, Bugbear, Hobgoblin, mercador lá, escravo, atordoado. Atordoado. E clérigo morto. Clérigo morto. E o outro clérigo certo. Atordoado. Depois da Toff, iniciativa 20. Não, eu tenho mais 5. Teste de percepção. Vou jogar com dados só que vocês um clérigo, que já foi. Clérigo morto. Ah! 13. Bateu 20 e voltou. Mas era uma. 13. Grial, você vai pra face norte, né? Escuta o Bugbear soldado. Fugindo em fúria. Você fica olhando o mercado, tá? E parece que não chamou a atenção de ninguém ali. Vou ficar ali de hoje. Você quer disputar com okay. Briga nesse Lisbeth, local, você. Não choca ninguém. Zero pessoas. Tem alguns em pé ainda, né? Eu quero dar meu ataque normal, só que eu quero usar Lampejo da Onipresença. Que são os clones, eu não sei quantos clones são, eles dão o mesmo ataque. Amor, certo. Posso falar só uma coisinha, tudo bem? Então não chamar muita atenção. É, isso é verdade, né? Muitos clones. Eu vou fazer uma porrada de clone, Faz isso não. Não nascem muitos recursos. É só um soldado. Eu só não tô querendo entrar em fúria pra não chamar atenção, velho. Mas você é mentiroso. Eu tava até agora querendo competir fúria com o cara que eu ouvi. Não. Eu já matei. Já matei. Quer competir fúria? Quer competir fúria? Pô! Não vai chamar mais tanta atenção. É só um soldado agora. Então, por favor, não exploda a bola de fogo, caso você acredite. Ah. Só deu dano. Vai que eu vou ser chata. Não explodiu essa hora. Ó, a flecha de fogo! Ó, a flecha de fogo! Ó, se eu quisesse! Ó, se eu quisesse! Ó, eu chamo a flecha de fogo! Eu chamo a flecha de fogo! Eu também chamo, quer? Eu tenho quatro. Tá bom. É a coisa cara. Por dia, meu amigo, eu não sei quanto. Por dia, eu posso fazer 12. Eu chamo 3. 4. São 12 flechas de fogo. Dá vinho pro Gleão, ele terá infinitas flechas de fogo. Vai, Lisbeth. Não, dou meu ataque normal e empurrei ele pra casa. Flecha, outra casa. E chuva de flecha. Lembro do ataque. Sai como? Testa, não dá. Você vai dar um encontrão outro, então pra empurrar ele contra a casa. Você tem a rajada desse cruzado. Deixa que tem uns dias que o Jeff não vai em casa, vai só nadar com vocês. Fica cansado. Fica cansado depois, é normal. Encontrão. Deixa eu ver se eu acho que tá. Vai ser um teste de atletismo. Tô muito com dor de cabeça. Contra a acrobacia ou atletismo. Vou nadar com os meninos hoje. Espera só saber se desconta ataque. Desconta. Desconta. Encontrão sim. É um show. Esse é o contrário. Eu tô com aquela sandália. Eu tenho vantagem? Hã? Eu tô com aquela sandália aqui da. Aumenta o deslocamento, salto e tudo mais. Eu tô rouco, só que tem que ir. Pai, que era o nome tá de tá bebê. Com parte de sandálias, é de salto. Peguei... Passa ela dá vantagem. E às vezes você pega a caixa, ela quase dá caixa. Nossa. Tá, eu deixo você rolar com vantagem, então. Então você tem quantos ataques por turno? Dois. O empurrão vai contar como um ataque. Você pode empurrar ele e dar um ataque. Mas não é, mano. É pra voar, só pega a caixa nada. Você vai pegar a caixa, talvez o... Primeiro empurrão? Isso, 18 no dado. Você aperta a caixa, sai. Você aperta a caixa, sai. Olha, tem mais 9, hein? Vou rolar de novo. Nossa, igual. 2-5. Tá, deu 14. 25. 25. Você... Bate nele com... Tá de escudo. Eu tive uma ideia. Tá de escudo. Bate nele com tudo, com escudo, jogando ele pra trás e empurra em direção à casa. Dá seu ataque. Eu tô pensando em indicar uma direção. A direção pra as palmas. Eu tenho que fazer. Vai ter zumbi. Vai ter zumbi. Tem um exército. Cadê o mapa? Deixa eu ver que distância estão no tempo. Hã? Tá perto. É que eu conversei com o cara responsável ali. Não, vai ter tempo pra ir fazer um esquema. Aí a espada ia ter um escravo. Não, deixa eu ver se o sensor tem. Amor, esse cara é elfo. Parece mais 10 do que o cara com outro, sempre. E cheio de tatuagem. 20? Crítico. Crítico? Acerta. Tá bom. Uma cartinha, né? Espero que os caras não tenham realmente um sensorzinho de quanto tempo se fudeu. A Elizabeth dá aquele empurrão com o escudo no soldado Bugbear. Ele voa assim pra trás, em direção à casa, né? Enquanto ele tá no ar, ela com... E ele com a espada, jogando ele mais pra trás ainda. Amor, ele encostou na parede? Eu acho que vai. Mas ele tem que penetrar a parede? Uma reação a mais. Então que vier é o nível de força, irmão. Eu joguei ele contra a parede. Eu empurrei ele. Como que chama? Cardalzinho colorido. Joga aí, deixa eu ver o seu dano. Cardalzinho colorido. Ele tá descansando, é difícil, é raro ver. Bem, o próximo tabu que a gente jogar já sabemos como vai ser beija-flor. Cardalzinho colorido. Cadê, Rafa? Ali, ele tava descansando, eu nunca vi um. Você nunca viu um beija-flor parado? Beija-flor, isso. Eu ia falar cardalzinho colorido. Cardalzinho colorido. Esse não é bom. Tamanho todo dele é um beija-flor, é um ser uma flor. Olha o tamanho. É uma bitoquinha flor. Um beijinho. Só um pouco. Um beijinho, botão. Mas eu re-rolo, né? Rola, né? Isso é uma outra coisa. Nossa, dado nunca para derrubar. 9 mais 7. O que foi o espírito de porco que fez pra fazer um D12? Fazer um D13, pô. Pô, um matemático que criou um D12. É a vida, né? Legal é D13. Por que os caras resolveram fazer esses dados na primeira vez, né? Pergunta por que não? Você tem que entender que você bater com uma adaga não dá, não causa o mesmo ferimento que você bater com uma espada. Então eu falo, como é que a gente vai fazer não, isso? Não, do RPG já existiu o dado. Já? Já. É, de, tem 300 anos. O D&D usa esses dados porque os caras compraram e vi todos esses dados. Vamos usar pra essas porra agora. É, é uma teoria matemática de que é uma figura que todos os ângulos são iguais, menos o D10. Então não é uma teoria. Só o D10 é regular. Todos os outros são poliedros regulares. Então quem o criou o D4 também? O D4 é. É a Todd, né? E quem criou o D10 então? Vou quebrar essa ideia. Ah. Então por que criou o D10? É, por que criou o D10 então? Quanto D? O D10 é para o White. Falta mais um pouquinho, né? Falta mais um pouquinho. Mas deve ser alguém assim. Caralho. Quanto não? Peraí, falta mais um pouquinho. Vamos fazer o quê? Vamos botar o 2D10 ali? Faz um bagulho de percentagem. Se fosse no fliperama, ela teria feito o combo, estaria assim, ó. Só pra ficar com e o cara tomando especial. É a Chun-Li no Street Fighter. 50 de dano. 50 de dano. Acho que já era, hein? Mais dano da casa agora. É, mais dano da casa porque ele bateu na casa. Sim, mais dano da casa que eu vou rolar agora porque eu já rolei o teste dele e ele falhou. Vai virar mordido. Joga você. 7D8, ó. 2, 4, 6. 7 e soma 30. Aí você ganha 2 estragos. Não, porque é o escravo da casa. 7 de 8 é quem mata. Não, eu acho que é a casa. Não, quem mata, praticamente a casa que tá matando. 6 vai seguir a casa. 32, 34. Mais 30, 64. Dá uma ideia. Então são 114 que ele tomou de dano. Ele vai atacar a gente, provavelmente. Vamos olhar a TV? Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. O Bugbear, ele bate com tudo, com as costas na casa, quando a Elizabeth empurra ele, dá aquela espada, ele bate com tudo. Aí vocês veem ele... Aí eu falo assim, mais de grafa, top, mais de grafa. Cai no chão, se... Cai no chão se contorcendo de dor. Tanto pelo golpe que a Elizabeth abriu no meio do peito dele, tá? Rasgando o peitoral de aço dele, tá? Quanto pelo impacto que ele teve da energia negativa que a casa emanou no corpo dele. Tá caindo no chão, convulsionando com dor. Mais alguma coisa, Lisbeth? Eu queria usar a reação e dar um golpe pro vigente. Reação? Isso. Reação não, ação boa. Pera, pera, pera. Ela tem o nome, tá? Ela pode dar um ataque bônus. Vamos, se ela tira o crítico do dado, pode dar um ataque com ataque bom. O Great Weapon Master faz isso? Sim, faz. Além de você poder ser menos 5 mais 10. Quando se dá crítico, ganha um ataque extra. Se você bônus. Usar ação bônus. Ah, então você pode gastar sua ação bônus a mais um ataque nele. Você pode dar o golpe de misericórdia. O Lisbeth, usa o som bônus pra empurrar na parede de novo. Mas não tem golpe de misericórdia que chame a atenção. É verdade. É um ataque. Conta como ataque. É melhor que fazer com a espada. Só bônus vai. Eu não preciso dar um... Outro chove? Vamos lá. Chega aí. Vai lá, joga a sua Atlético aí. Sabe o que é isso? É alguém usando o cenário a seu favor. Exato, muito bom. Inspiração pra você. É aqueles videogames de luta que tem cenários que se mexendo. Deu 12 o meu. Deu 18, só no dado. Ai, mas pera que eu tenho 9. Sou bom isso aqui, hein? Tenho mais 9. Deu 21. Rafa, você tem inspiração? Você tem muita força. Não, pega um. Aqui, ó. Vamos rolar outro save. Eu esqueci de passar. Não vai passar, 25 de dificuldade. Passa pra mim agora? Agora passa pra mim. Deu mais um agora. Mas, não, você ainda tem só mais 2. Mais 7 de 8. Nossa. Já tinha inspiração? Não. Acabou de pegar uma. Inspiração, Murray. Acabei de dar uma inspiração pra ela. Não, então falta o Murray agora. Mas você vai matar o cara. Ah, porque o Grial ganhou, ele já tem, nossa, ele me deu, aí esqueci de passar 5, pra mim agora. 10. É, agora foi ruim. 22 com 30, 52. Vamos ver. 52. São 166 total. É, mas é limitada. A Lisbeth sai correndo, dá aquele pulo no meio da cara dele. Puf, jogando ele com tudo, rolando assim em direção à casa. Na hora que ele bate na casa, ele tá indo tudo em direção à casa, né? Ele ainda tenta se impedir de tomar o dano, né? Ele vai e empurra a casa. Assim, na hora que ele empurra a casa, ele é jogado pra trás. Vai rolando na sua direção, o chão vai ficando roxo conforme ele vai girando. E aí ele cai virado pra você, com os olhos dele já sem vida. Engraçado. Mata o Bugbear. A casa do XP. Ou seja, só tem o Hobgoblin que Só tem um hobgoblin que está atordoado. Não, e a vez do Murray. O escravo está paralisado. O escravo ele está tá lá com medo. Ele está com quantos metros de distância o cara que está morto? Game, né? O cara que está morto? É, o bugbear do soldado mesmo. Ah, está uns 6 metros de você. Não, a gente sabe que ele é grande zumbi. Não, a gente não sabe. Da onde vocês tiraram isso? Ah, tipo, o dedo da morte faz isso, amor. O dedo da morte fez isso. Ah, o dedo da morte. Sim, foi o que matou ele? Sim, sim. Então, mas não chegou o 20 ainda, né? Nem o turno da casa. Não chegou o turno da casa. A gente já tumba, de cabeça do cara, vamos porém. Não adianta, mata o cara que tá vivo. Mata o cara que tá vivo porque o cara ainda não transformou em zumbi. É um hobgoblin, é mata os vivos depois. Ele é um cara mais pica, é um hobgoblin. Porque já tinha. Não rola mais que já morreu! O que tá morto não pode morrer. É. Vai ficar o hobgoblin? É. A casa dos baratos. Tá, peraí. Não, barato. É o do. Não, não, não, não. Tá morto. Nós não plantamos, nós pilhamos. Negócio de velho de ferro. Não, do. Do ritual da. Ah, do, tá. Do é, isso daí é da religião. Vamos lá. É. Joga os ataques é contra o hobgoblin com vantagem. Da religião. E se você acertar, é crítico tudo. É. Porque ele está paralisado. É. Deus afogados. Está incapacitado. Então eu não preciso nem pra isso. A minha pergunta é: por que o alfabeto élfico não tem C? Só tem CH. Tem aqui. Porque eles não têm cu. Só tem CH. Ah, verdade, elfo não tem cu. Por isso! É por isso que elfo não tem cu. Elfo tem cu. Porque eles não sabem que é com CH. É cu. Desculpe. Pois a 17, 15, 32. Michel, ativou a runa. 34. Entendeu? Você acertou? Não? Acertei. É só precisa jogar os dados e não tirar um, né? 2, 1, né? Você vai acertar todos. Mas você acertar do cara. Porque ela não tem força. Olha só. Ele é o hobgoblin, né? Não. CA 18, Maureen. Não, eles precisam ter pouco. 32, eu esqueci essa porra. Então foi crítico, né? Crítico. 1, 2, ele tomou um. Como é que os homossexuais vão fazer agora? Eu tava ficando dando no hobgoblin que eu não anotei. Só com a boca? Acho que você não falou. É um D10 mais 5. 15, vai. Então joga um D10 mais 5 aí no hobgoblin. Não. Só deu um D10. Vai, Maureen. Tá, peraí. Fiz mais um D12. Joga e rerola. Na caixa 14. Caralho, velho. Aqui, pega o D12 na base, cara. Tá aqui, D12 ou não? É bosta de bola. Tá, mas eu não tô vendo. Eu li pelo reflexo. Tá, ó. Isso eu rebolo. Reflexo na caixa preta opaca? É. Fascinante. Joga aqui, ó. Fascinante. Aqui eu sei que é D8. Fascinante. Aqui é D4. Já foi o reflexo. Tá, esse 1 eu aceito. Esse 1 eu aceito? Eu não posso rerolar mais. Eu não posso rerolar. Eu tiro 1 e 2, eu rerolo. Esse 1 aqui é. Esse 1 eu aceito. Esse 1 aqui é tá bom, vai. 4, 12. Tá humilhando meu hobgoblin, pô. Esse 1 aqui eu aceito. 10. Pô, eu já sou opção de aceitar. Por que você não aceita? Bora, bora, bora. 8, ele já é bom. 28, 29, 32, 43, 43, 43 mais... Por que você não deixa somar os seus bônus? Facilita, cara. Exatamente. Eu deixo tudo somado os meus bônus aqui. Ok, tá vivo. Próximo. Caramba, você não dá pra aqui, tá? Caralho! É o primeiro. O cara tá paralisado, ele só gritou. É. Acertou. É. Critei tirando 19 no gato. Dois críticos. Mata ele. Já joga os três ataques, cara? Você joga? É, por causa do escritor. É, então. Então já tá. Eu vou jogar porque eu posso matar, né, velho? 5 e 12, né? Ah, você vai bater quem? Você vai bater. Eu tô na segunda parte, não tá. Eu sei, mas se ele morrer, você vai bater em 3. Vê os valores dos dados. Se sair na média os valores, já mata ele. Se você tirar tudo 1, matou, aí porque ele pode dar outro ataque ainda. Então, ó, ele tem mais 2 dados. Tem um escravo ainda, ele pode querer matar o escravo agora. Pode. Nossa, ele tem que tornar outro? Não. 32, seria impossível. 32 com 4. Seria impossível. Não, seria. Seria engraçado. Até porque não é o seu turno. Você não precisa nada, você não precisa nada. Você ganha uma reação. Só reação. 4. Sei lá. Sei lá. Exaustão, ponto herói. 49, entendeu? 54. Não, 54. 59, mais 9, 58. 3 mais 3. 58, pessoal. Eu posso estourar a bola de fogo pra chamar atenção. Se você estourar a bola de fogo, a gente larga você aqui e vai embora. A gente fala, foi ele que estourou a bola de fogo e matou todo mundo. Faltou 6 pra matar ele. Mas é outro ataque? Não precisa. Tem outro ataque, vai, mata logo. Só acerta. Vai dar mais um ataque? Só rodado, você acertou, matou. Tá. Ele tem vantagem, mais 15 de bônus. Murray, ele vai correndo na direção do Hobgoblin, que tá parado, imóvel, indefeso. Dá o primeiro ataque. O Hobgoblin dá aquela arqueada, o sangue dele vazando pra fora. Dá outro ataque, ele inclina mais o corpo, começa a sair os órgãos dele pra fora. O Murray levanta o machado, vai desferir o terceiro golpe. O escravo entra na frente. Não! Não fez nada. Quem foi o escravo? Não! Impede você dar o terceiro golpe. O que você faz? Ele não é inocente, ele é um escravo. É, aqui é normal. Se for assim, você vai aqui é convenção. Se for assim, ele tem que matar todo minotauro que ele vê. Todo que intervir contra ele. Ele ali não fez nada. Ele não matou ele. Você quer proteger? Não, o cara fez. Ele chamou um escravo pra morrer no lugar dele. Ninguém falou que ele ia morrer. Ele não me tortura, ele é um bom mestre. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Você no sagano, ó, tá deixando uma sinuosa de correr. Bom. Você tem certeza disso? Não podemos deixar ele vivo. Caso contrário, nosso plano estará estragado aqui. Que plano? De matar o meu mestre? Não. É ele coisas é um maiores mestre. Que irão salvar você e todos os outros escravos. Ele virou mal. Eu baixei o machado e só salva. Baixou o machado? O cara chega ali, é um bom mestre, não sei o que, se aqui chega falando, vai estragar nossos pampas, entendeu? Já caguetou tudo o bagulho, o cara não tá morto, não sei se tá inconsciente ou não. Ele é um bom mestre, não podem matá-lo. Ele não é um bom mestre se ele tem escravos. Você não entende. Você está acostumado com essa vida agora, mas há uma vida muito melhor lá fora. Não, não há. Sua ganância, mentira, e ódio, e medo. E o que ele te dá aqui? Liberdade. Liberdade? Sim. Que vida de liberdade você... Se nós deixarmos seu mestre vivo, você pode nos garantir que ele não contará o que ele viu? É impossível, sim. Nós não somos a favor dos clérigos da morte, pelo jeito ele também não. Como eu poderia garantir isso? É impossível. Então. Acabou o turno ou tá na iniciativa ainda? Acabou a iniciativa. Tá na iniciativa. Quem quiser agir, pode agir. Tá, então... Eu tô imaginando que tá todo mundo dando hold. Todo mundo dando preparar a ação, já que o cara parou pra conversar. Ah, tá vindo? Jeff? Alguém tá vindo na rua? Deixa eu ver se já zerou o turno. Não, ainda ninguém vindo. Então zerou, primeiro. Tá, vamos lá. Murin, deteve a ação dele. Eu acredito que ele não tá o cara. Então, conversando com o cara. Tá... Bugbear morto. Não, não entrei. Mas... Hobgoblin morto. Ciere. Morto, eu vou fazer então uma sugestão em massa nos dois. Ah, literalmente. Sugestão em massa nos dois? Que sugestão? Pra que eles não contem o que eles viram aqui pra ninguém. Mas vai ser só durante um tempo. Por 6 horas, meu amor. Você quer que eu faça? Eu consigo fazer por 30 dias agora. Como? Não. Ah, missão? Missão ele pode querer, não pode seguir. Não, missão ele tem que fazer. Mas ele que vai contra a vida dele. Não, ele pode uma vez. Eu acho que pelo menos ele pode tentar. Ele pode tentar. Ele fala assim: o que aconteceu lá? Aí ele vai pensar. Aí ele será que conta ou não conta? Tá, mas é melhor. Ele pode contra e tomar dano. É, porque foi se ele contra, ele já morre. Não, não morre. Não, não. Toma 5 de 10. Ele vai se curar. O escravo, sim, mas o Rubigão não. Ele tomou 200 de dano. Não, 5 de 10 vai fazer um arranhão, meu irmão. Não, ele morre. O humano tudo bem, mas o humano é nível 1, A gente dá dano necrótico dele. Alguém tem modificar a memória? Não. Reduz a vida dele pra 10, aí se ele fizer alguma coisa, ele morre. Como é que é o nome? Modify Memory. Então não tem. Me fale que vida é essa de liberdade que você vive, então. Não, é possível explicar com palavras. Impossível explicar rápido. Você teve outra vida aqui? Antes da escravidão? Sim. E como era? Horrível. Eu era um plebeu. Visão, me concedeu. Humilhado, desprezado, explorado pelos nobres. Amor, encantamento. Não sou mais. Encantamento eu preciso fazer. Tá no meu filho ainda, né? Não. Não, não. Você deu um. Nasci ele. Tá no meu. Vai fazer alguma magia? Eu preciso fazer teste. Encantamento. Do cajado. Encantamento. Precisa. Você está em massa, tem. Tem nível? Tem o quê? É uma magia específica? Como é que é? É uma magia específica do livro, de Sugestão em Massa? É sério. Que nível que é? Sexto. Obrigado. Peraí. Eu só pensa comigo. Eu não gosto dessa ideia, mas você já não queria um escravo? Por que você não mata o cara e pega ele como escravo? Porque em suas mãos vai ser melhor do que o cara. Eu imagino. Porque ele tá dizendo que o cara é um bom mestre. Fala que você vai ser uma boa mestra. Não, não vou. Sabe, eu... Eu não vou dar liberdade pra ele. Rafa. O Theo iria aceitar isso inicialmente. Em off, o cara é inocente, Rafa. Inicialmente. Tá vendo a vida dele. Eu também peguei porque inocente é uma palavra muito forte. Muda a palavra que aí tudo bem. O cara é inocente. Não. Ele tá vendo sobre as regras da sociedade dele funcionando errado. Não. O cara só tem só porque ele tem um escravo, não sei que ele é culpado. Se fosse assim, qualquer um, até das raças dele, poderia ser escravo. E tem como escravo. Tem normas, e escravo tem, geralmente tem tá escravo, abaco. Goblin, tem escravo, goblin, tem escravo. Sério? Tem. Cara inocente, você tá devendo isso. Não, mas é que inocência tem a ver com moral também. É, então, é termo, não, só em Eleonora e só no momento atual. O quê? Você quer que eu não de Goblin? De qualquer jeito, não é porque existem tribos canibais que é normal e inocente. Ou seja, o inocente é baseado na sua moral. Sim, você, inocência você, é moral. Você define que é inocente ou não. Sim, exatamente. Ou seja, para mim, esse cara podia não ser inocente, podia matar se você querer. Você vai fazer alguma magia? Fez? Sim, inocência é algo moral. Então você não pode por isso. Eu acho que eu vou enrolar. Ah, não deu certo? Não. É, parece que ele vai gastar e enrolar. Né? Tá difícil dar 21? Por quê? É até dificuldade, né? É 21? É, 15 mais nível da magia. Ai! Ai! Que legal, né? Ficou difícil. Não quer um escravo? Agora você não deixa que eu tô escravo. Ok. Você não tem. Meu ponto. Eu já falei a inspiração. Ah, é quanto deu? Deu 8 rodados. Mais 5? É, até aí tem que ser bardo nessa hora. Você tem que tirar 16 no mínimo. Eu sou no 3 aí, não me 20 na frente. E pera, é combate, pega a cartinha. Eu acho que eu acho a carta. Depende da carta, né? Não, ok, fez a magia então. Que magia você fez? Sugestão em massa. Sugestão em massa. Qual que é a sugestão? A sugestão? É. Sai da frente e deixa o cara morrer. Pra eles não contarem o que aconteceu aqui pra ninguém. E não contar que virou um elfo entre os clérigos de Ragnar. O escravo ele é assim de cabeça. Isso tá certo. Não contaria a ninguém. Desculpa, você tem que fazer um teste de sabedoria, tá? Hã? Você tem que fazer um teste de sabedoria. Qual que é a dificuldade? 20. A humana não passa. Quanto é? Hobby Goblin, talvez. Eu não jogo desvantagem. Hobby Goblin deu 15. 20? Ah, 20. Eu não jogo desvantagem. Talvez passe. 18, falhou. Falhou o Hobby Goblin também. Então tá, então ele não vai falar pra ninguém. Por 6 horas. Não, não sei se sugestão em massa é mais tempo. Depende. A gente, então subir, a gente tem 6 horas. Eu não posso ficar no cajado, eu não tenho. De garantia. Não, é 12 horas. Eu não sei quanto tempo vai ser o demais. Vê aí, Brad. Não, vou ver o básico. O básico é 6, sugestão okay. Só. Ok, turno da Ciel fez a magia sugestão. Voltou no turno do Celerinho, então. Segundo ordem do turno. Não, mas eu tenho coisa pra fazer, eu não vejo que é uma magia. O máximo de essa dura 24 horas, o normal. Sugestão? É sugestão em massa que você fez. Isso. 24 horas. 24 horas? Ah, é bom pra caramba. Ah, então é 24 horas. E se você subir pra... Vai subindo o tempo. Você subir de nono slot, um ano e um dia. Porra! Você tem um nono slot aí? Eu não posso subir slot, é do cajado. Você pode subir slot. Eu já gastei o meu. Qual é a diferença de missão no CD? Alguém quer dar um ponto heróico? Missão, o cara pode. Um dia tá bom. Quer garantir um dia? Quer garantir um ano? Não, um dia tá bom, um dia tá bom. Um dia tá bom. Me pode ignorar. A sessão tá acabando. Se quiser... Não, um dia tá bom. Quer gastar o ponto heróico? Eu não quero ficar mais um dia aí. Recupera slot quem não tem. Mas missão não tem habilidade. É que não é negócio, só que não é negócio. Missão que faz tempo. Vocês deram sorte, na verdade. Não, é só no dia. Fechou o slot. Não, foi inútil. Não, não, foi inútil. Se tivesse ido primeiro, vocês iam ter que ficar mais um dia. Pra ter descanso prolongar. Se fosse lá primeiro, ia ter uns dois, eu acho. Porque é meu turno. É? Seria o turno? Seu turno. Desculpe, se não mata ele. Não posso garantir que em 24 horas ele não para nada. Eu aponto pro Hobby Goblin. Vou matar o Hobby Goblin, eu solto o escravo e deixa. Escravo? Ok, não precisa nem jogar dano, faltava 6 pontos de vida. Então, é um Kendrick. Fez o Kendrick pular na cabeça do Hobby Goblin. Não posso garantir nossa missão por estou paralisado. Moralmente, pelo paradoxo. Deu um paradoxo aí? Bugou? O mano, ele olha pro Hobgoblin, a cabeça tá explodindo. Olha pro Celerim. Não! Parabéns. Pra desmaiar? É. Tá, você ainda tinha mais um ataque. O Briel tá longe e a vez da Top. Tá? Vai tentar dar um... Ah, reação. Ele vai começar a gritar. Acordar. Tá, não precisa jogar ataque, joga dano só pra ver se ele desmaia. Então, não sei se você tem um... Que liberdade, eu posso controlar todos os caras. Como se fosse ataque. Dano normal de ataque, entendeu? E você é a próxima, Tó. Tá, primeiro eu quero fazer uma... Talvez uma força, então... Vamos ver sempre pra ver se tem alguém... O cara voltando. O Grial tá vendo. Tudo bem, mas... 13. Grial perto. Quanto? Tira um dado. Tira 5 dados. E os 16? É um ataque normal. É um ataque normal. O cara jogou com 12. Um ataque normal. Chega com o machado e vai pra bater com tudo sua vida do lado. Pra não matar. 5, 4, não sabe bem. 8, 13, 22 de dano. Mas você chama a força mais um machado. Percebe os movimentos ao redor. Cadê? 22. O cara ainda não desmaiou. Eu tinha uma ação boa, não dá pra usar. Só que cara, mano. Acho que ele vai matar ele. Ok. Ação ninguém boa. Próximo se aproximando, Thor. Eu faço assim pra ele, ó. Na boca. Silêncio. Já começou a chover? Já. Tá. Sim, aqui. Chovendo. Chovendo bastante. Chovendo. Qual que é a direção do rio? Direito. Na direção do rio, ele vai pra oeste. Muito longe? Marta oeste. Não tá oeste? Oeste. Não, tá leste. A gente tá no face oeste do prédio. Ah, qualquer... Ah, nossa. Esquece. O rio tá na direção leste da gente. É, o rio está a leste de vocês. É. Mas longe. O rio, ele corre pro oeste. É muito longe? De dia, qualquer direção, qual é o fluxo? Não, do... é perto. É uns 4 km. Menos. Já foi mal, não, eu usei no problema. Eu queria uma ligação com ele, com as correntes, com o escravo. Com o escravo? É. E faço a águia dele dar visões de toda a minha vida feliz e companheirismo e o que é realmente a liberdade. Não, uma ligação temporária. Não. Não? Ó, oh, puta que eu pariu! Que da hora! Você vai ficar ligando as coisas, né? Você mentaliza visão. A águia vem, desce, pega alguma coisa no bico, vai até o escravo, tá lá. Corrente pica o peito do escravo. Quando pica o peito do escravo, vocês todos veem um brilho prateado se formando de uma linha ligando ao escravo. O escravo, ele tá lá. Aí você transmite, com a ajuda da águia, todas essas imagens pro escravo. Cai desmaiado no chão. Tá. Ele está vivo? Foi demais pra ele, vivo, desmaiado. Foi demais pra ele, ele morreu. Parabéns, vamos ver no PC. Vamos ver esse site pra saber se desovar esses corpos no rio é a melhor opção. Não é. O rio, ele é caudaloso, ele tem uma correnteza até que boa. Se for jogado no rio, vai desaparecer. Precisamos de pedras, muitas pedras. Talvez o chuva tenha só chover. Ou seja, o mestre falou que sim. Exato. Inspiração. Chovendo. Eu começo a pegar um corpo. Bom, vocês já sabem o que a gente vai fazer, né? Desovar os corpos. Começa a arrastar o. Como que é o nome do escravo? O clérigo. Do escravo? Dá o nome. Jeffel. Eu começo a puxar o clérigo depois que esse revistar. Você não falou que revistava ele? O que ele tem de bom? Pega outro manto pra gente ter outro clérigo. Símbolo sagrado de Ragnar. Símbolo sagrado de Ragnar. Então vai virar clérigo agora, Brad. Promovido. Símbolo sagrado de Ragnar. Isso. Um cajado. Cajado mais um. Não. Então mais um. Não, mais um cajado. Não é um cajado mais um. Não, é. Um cajado, mais um cajado pro grupo. Do mestre. Ele tem um. A gente pode brincar de salto com vara, né? Já. Tem um 7, acho. Tem um anel de proteção. Anel. E o cajado. Só o anel e o cajado ele tem ponto. Isso. Ele não tem poção, nada? Não. Ele não tava em combate. Eu a poção de lobo negro, você quer? Quero. Não, não tem não. Tá louca? E a poção de lobo negro? Pra conseguir só um, cara. Será que é companhia? Realmente com o poder do preço. Ele tem esse cajado aqui, ó. Uma serpente. Legal. Cajado de Adder. Não sei o que é Adder. É uma palavra, só um nome. Deve ser alguém. ADDR é uma palavra. É, o nome também é uma palavra, né? Tá em maiúsculo ou tá em minúsculo? É tudo em maiúsculo. Todos os artigos são em minúsculo. Todas as palavras que iniciam em maiúscula. Cajado. Cajado. De. Do poder. Adder. Poder do peito é maiúsculo. Cajado maiúsculo. As iniciais de todas as palavras do nome são em maiúsculas. Menos os artigos. De. Do. Tá. Sem problema. Ok. É isso que ele tem. Comecei a arrastar o passeio. Chuva. Começa a chover, rebombando os trovões no céu, a chuva forte caindo, tá? E as pessoas elas vão saindo aos poucos da rua, vão se refugiando nas casas, nas habitações ali. E isso dá uma amortizada no movimento ali. Grel, você vê o Bugbear, o soldado restante, tá? Ele ainda continua patrulhando tudo, tá? E vai diminuindo o movimento, tudo. Conforme vai diminuindo o movimento, as pessoas vão se afastando, né? Ele começa a ficar assim, meio que curioso, apreensivo. Começa a olhar pra trás, procurando o clérigo-chefe dele. Tá? Mas ele, por enquanto, ele não sai da posição dele. A posição que ele tá é a sudeste da casa. Ok, vou ficar de olho. Tá? Bom, deixa eu fazer um último teste. Porque o escravo deu um gritão. Tá chovendo. Tá chovendo. É cajado da víbora. E aí quando ele gritou, trovejou. Ok. Ok. E aí ninguém vai ver o que aconteceu com aquele gritão do escravo. O escravo tá desmaiado. Toff, você vai levar o corpo pro rio? Eu vou lançar o corpo pro rio. Qual? O do clérigo. O do clérigo? Já pelado. Hã? Já pelado. Sem manto. Só sem manto de roupa, assim. Certo. Ok. De que forma que você vai fazer isso? Pego bastante. Vai passar no meio da rua de boa, com as pessoas olhando. Mas só não tinha ninguém? Não, não falei que não tinha ninguém. Tinha menos gente. O movimento. Ah, tá. Falei que o movimento diminui e as pessoas vão indo embora. Não falei que não tinha ninguém. Não, você falei. Diga, Dê. Eu, antes de sair dali, eu quero tirar... Tem algum rosto que tá mais completo? Algum quê? Rosto. Rosto mais completo? Demora tanto tempo pra perder, assim. O do próprio clérigo. Tá e o do soldado que você matou. do soldado. Só o Hobgoblin Goblin que tá com o rosto detonado, que o Celerin explodiu a cabeça dele no relógio. Eu tiro o rosto dele. Como assim tira o rosto dele? Vou tirar. Quer dizer que só porque tá chovendo mais sobre. Nossa! Ele pode notar. Olha, só tira o rosto. Ok. Enquanto a Toph, vai arrastando o clérigo, a Lilith ela vai até o soldado, saca uma faca, cata assim a pele assim, enfia a faca assim e começa a recortar o rosto dele, a pele do rosto. Que é isso, mas pra que tanta crueldade? Eu acho que eu vou precisar. Vou fazer uma mágica pra tirar. Você já morreu. Pelo menos um não de novo. Como é que ela faz isso agora? Okay. Não. Eu posso tentar uma coisa. Tá, voltou pra cá. Lisbeth tá lá cortando, o que aconteceu aí? Ah, eu falei pra que é tão joga no rio, foda-se, mas lá não. Não me deixa morrer pra mim. Pelo menos você já morreu. Não me deixa morrer de novo. Pra cidade toda. Acho que eu vou precisar. O corpo segura sua mão. Ah, zumbi. Ótimo, eu tenho vantagem sobre isso. Ele segura sua mão e vai levantando. Bro. Vai se levantando e vai pra atacar você. Eu vou nem rolar a iniciativa, é um zumbi, tem iniciativa menor. O que vocês vão fazer com esse zumbi? Lisbeth, você é que tá cara a cara com ele, deixa eu te agir primeiro. Vocês querem na mesma iniciativa? Querem continuar a iniciativa? Vou pegar alguns outros. Não vou pedir iniciativa não, é um zumbi. Acho que meu Ketrip vai matar ele. Ele é um zumbi, eu acho que qualquer coisa mata ele. Esse armário que diz, não passou ou morreu? Ah, ou virou zumbi também? Ele fala zumbi 20, senão ele volta com de vida. Hã? Não, não. Ah, não. Eu olhei, eu lembrei na hora. Vamos lá, zumbi. Olha, ele tem 22 pontos de vida, ele é fortinho. O que você faz, Lisbeth? Na hora que ele agarra a sua mão e se, tá, vai se levantando. Não, mas eu tenho golpe. Porque eu quero ver se eu consigo reduzir o tempo da magia pra ficar mais rápido. Né? Já que eu tô com a faixa, eu acho que... Vai degolar ele? Ah, é verdade. É que eu não sei se você ia usar... Tá, ok. O Bugbear vai se levantando assim, segurando a Lisbeth. A Lisbeth vai com a faca. Vai metendo golpe de faca no pescoço dele, até que ela arranca a cabeça dele, o corpo cai pra trás. Ah, era um zumbi. A mão ainda mexe um pouquinho. E aí, pra explicar a crueldade dela. Ah, era um zumbi. Ah, obrigado por ver isso mais rápido que a gente. Ô, Jeff, aproveitando que tá chovendo. Tem que criar uns raios. Just for fun? Sim. Só pra testar meu poder aqui daí. Como criar uns raios? Eu conseguia, antes eu conseguia fazer Reino Federal. É? Com o poder do dragão mesmo. É? Então você faz. Eu consigo aqui dentro? Não, então tô entendendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Eu queria saber se consigo, tipo, criar um raio perto de mim. Consegue. Só pra saber se não tava tão limitado no meu poder assim. Consegue. Acelerim, doutor. Evocação, tipo. Eu só tenho um consegue. Problema. Eu tenho evocação. Então, aqui seu poder não vai, não. Não, nível 5. Magia. Despertar é transmutação. Ah, tá. Não, eu tenho mais 10 de poder. Desejo é o quê? Porque eu acho que eu desejo. Você vai arrancar toda a pele do corpo dele. Do rosto dele. O que você faz? Não tem filho de cheiro. Eu acho que eu vou Pra usar magia instantaneamente. Isso vai ser nojento. Dá uma lavadinha. Ah, nossa, dá magia. Tá chovendo, já tá lavado. Um desejo menor, então eu não perco. Pego algum pano da um pedaço de pano e tento dar uns remendos, só pra poder amarrar com os pés. Faz uma máscara. Creio. E nesse momento, pânico nas ruas de Valkyrie. A estátua começa a chorar. Ok, você pega assim na orelha, né? Passa o pano assim na orelha e laça assim na sua cabeça. a máscara presa pela orelha dela. Aí eu coloco o capacete. Ok, bem esperta. Inspiração. Quem não tem inspiração? Não, é aberração. O Carpa. Você tem inspiração, Carpa? Então tem aí. Nota de inspiração pra você. Que soldado ainda tá lá me deixando. Muito bem. Muito bem. E agora o que você vai fazer? Soldado ainda tá moscando. Hã? Soldado já tá moscando ainda. Tá. Tem alguém ajudando? O movimento vai... Não. Tem um moscando. Tem um soldado lá. O movimento vai diminuindo, as coisas vão ficando vazias. Mas não completamente vazias. Ainda ficam alguns ali tomando a chuva e se deleitando com ela. Vamos lá mais pra perto do rio. A gente vai fazer o despertar, só que com desejo. Não, primeiro vai fazer o quê? Eu quero tentar soldado despertar sobrando. Na casa usando o desejo. Tem um soldado sobrando? Tem um soldado sobrando. Despertar? Tem um soldado sobrando, gente. Tá morto já? Não, tem um soldado sobrando. Tá fazendo uma ronda, mas é um pouco longe. É, só que o cara, alguma hora ele falou, meus amigos, vou voltar lá, cadê eles? Quando ele vier aqui, a gente mata ele. Ok. Okay. Enquanto vocês estão ali próximos, né? A Toff catando o cadáver do então clérigo pra se livrar. Parar de ficar de olho no soldado. Tá? Você retorna e você vê a Toff com. A visão. Com o corpo do clérigo arrastando pra se livrar dele. Né? A Lisbeth vestindo o rosto do outro bugbear no rosto dela. Tá? O Hobgoblin com a cabeça explodida. E o Celerin diante da casa, conjurando uma magia. Que bom que foi não violento. Hã? Quer fazer cair um raio. Quer fazer cair um raio? É. Vou usar o tom. Ela é de metal. Por isso. Ela só vai passar se o raio vai ir pra outro lugar. Tô brincando, eu quero fazer com o meu com a natureza. E aí, Celerin? Segundo você Pokémon, acha que consegue? Metal tem. Eu senti, principalmente porque ele fizer a magia. Ok. Tá. Sim, porque, né, Celerin? Não passa. Desejo? Tem que fazer teste? Então, ela fala que é uma conjuração, desejo. A gente vai guardar os copos na teste. Casa do Tessar, né? 24 de dificuldade. Sim. Uns 3 e 4 corpos. 15 mais livre da magia. Tem 3, então, o cara tá bom. Teste de carisma. Carisma, meu carisma é 7, pelo bardo eu tenho mais 3,5 torcidas. Se não deixou o cara gritando, não, desmaiou. Eu tenho inspiração e ainda posso adicionar um D6. Ah, mas eu posso 28 no dado. 28 no teste. Ok, muito bem. O Celerine vai, para diante da porta, se concentra, começa a recitar uns versos mágicos. Umas palavrinhas mágicas. Umas palavras mágicas. Obrigado. A mão dele começa a ficar verde, emitir um brilho esverdeado. Esse brilho passa. Vocês estão lá na face oeste ainda. Né? Sim. Esse brilho ele passa pra a porta, casa. Né? A porta do norte, é. Vocês estão na porta? Justo. Então, diante da porta. O brilho ele passa pra porta, ele toma conta da porta ali. Ele começa a tomar conta da casa inteira. Sim, vai tomando conta de tudo. Vai lá, 3 metros, amor. Tá? Vai se espalhando. E aí, na hora que você está se concentrando, fazendo comunhão da natureza, sua consciência, você tem a impressão de que é como se ela fosse varrida por um vendaval, por um verdadeiro tornado. Tamanha quantidade de vida natural que preenche esse lugar onde vocês estão. É que vocês não falaram com o grupo, então, para a gente se preparar. A gente falou que a gente ia fazer despertar. Eu esperei todo mundo ficar parado, falei, eu vou fazer. Não, é que eu vi vocês em off falando. Não, foi em off. Quando a casa ela emite aquele brilho esverdeado difuso, tá? Um relâmpago risca o céu, tá? E aí vocês quase não ouvem o som sutil das folhas que formam a porta se dobrando, recuando, como se fosse uma dorme-dorme que se prepara para o seu sono. As folhas vão se recolhendo e a porta se abre. Ninguém tinha magia de despertar. Tem, mas demora 8 horas, meu amor. E uma não, de mil deles. Ah, ninguém tinha que saber que a gente fazia magia. Você usa despertar numa casa? Você usa o câmera de vida numa parede? É, você usa despertar numa casa? Que você entrando. Quer entrar e que sabe que é magia. Além do despertar, a gente tem que passar pela cifra. Sim. Tinham 3-4 enigmas aí, né? Não, mas na verdade, se usar sem despertar. Tinha alguma coisa escrita. Né? Eu sabia. Não sabia que tinha coisa escrita. Quando tinha coisa escrita, ia ter que. Pra entender. Aí ia ter que descobrir quem que era a César dos caras. depois fazer a cifra e depois decifrar o que, que o, a frase decifrada a dizia. É que às vezes eles nem tratavam como inimigo. Ah, preciso passar por isso. Ah, é coisa de elfo, vamos usar coisa de elfo. Ou eles falam, não vale a pena fazer isso. Deixa aí, eu juntar. Aí é outro encontro. Traz um, por favor. Sejam bem-vindos à casa Opalácio de Nidalee. Eu pego o escravo lá pra dentro. Ah, escravo desmaiado nas costas. O Jeff. Lisbeth, máscara da morte. Tá visível que a casa tá diferente por fora? Não. Só a porta quebrou. Só a porta quebrou. Prefeito Spaft. Pedindo pra levar os dois corpos pra dentro. Levou o clérigo. Então levou os corpos pra dentro. Ok, corpos são corpos, é plural. Eles levam os corpos pra dentro. E aí, o que vocês fazem? O que você faz, Celina? Entrou. Eu vou lavar minha mão. Ok. Nada chuva. Tá, você tá inteira lavada, né? Não, tá no coração, né? Eu levei a Jeff pra dentro. Ok. Entraram. Quando vocês entram? Tem lá dentro de ponto. Acabou de passar. Você passa a mão assim nas folhas, né? Elas vão crescendo de novo. Fecha uma folha. Acho que eu ganhei uma casa. A gente sabe como abrir. Ela me escondeu. Ok, vamos dar uma olhada na casa. Porque tem um... Não é uma casa. É uma oficina. É um artesão. Uma oficina de um ferreiro muito foda. Nesse andar ainda não é a casa. É, andar de cima. E uma das torres vai ser a casa. O andar de cima é a casa, o terceiro andar é onde ele joga RPG. A gente vai dar um 360 em tudo, Jeff. Tá. É. Procurando duas espadinhas, né? Ou uma só? Uma só. É, a outra já foi, né? Tem alguém mais tem um buraco portátil pra gente fazer a mesma coisa da outra Se casa? Ninguém nunca abriu aqui, as coisas podem estar intocadas, então tome cuidado. É, só cuidado com itens amaldiçoados que pode ter e todo o restante. Ou até com o elfo que pode ter ficado aqui há todo esse tempo. 15 anos? Não tem ninguém. Ou com necromancias. Só pra gente encerrar, tá? Quando vocês entram, vocês estão numa... um barracão, uma oficina gigantesca. Imagina um palácio de Buckingham. Dimensões similares, tá? Imagina aquele corredor imenso, gigantesco, tá? E não tem parede. Não tem parede. Tem escadas laterais, tá? Tem 2, 4, 6 escadas laterais que conduzem ao andar superior, tá? E aquele vasto salão gigantesco, gigantesco, tá? Imagina o tamanho da facilha, assim, mais ou menos. Tá? É grande, é grande. Se fosse um galpão de manutenção de locomotiva, tá? Ali vocês veem toda a oficina e todos os artefatos utilizados para forjar as coisas que ele fabricava ali, tá? Já logo na entrada, assim, vocês veem bigorna, vocês veem ferramentas, veem martelos, veem foices, veem formões de diversos tipos, anzinhos, veem diversos tipos de ferramentas, tá? Todas as ferramentas, elas brilham magicamente. Todas as ferramentas, inclusive a bigorna, as bigornas, né, são feitas de ouro. Martelinho. Tudo brilha. O famoso martelinho de ouro. Ou seja, é ruim, e tudo brilha magicamente. Tá, você olha assim e você vê o brilho mágico emanando dali. Colocar alguma coisa na bolsinha. Atrás dos utensílios de forja, de criação de itens dele, vocês veem assim que, tipo, a oficina dele, o tamanho desse terreno mais ou menos, onde fabrica as coisas. Pra trás é o estoque dele, tá? Imagina, do meu portão até o fundo da facilha, tá? Vocês veem fileiras e fileiras de armaduras élficas. Como que é? Do portão daqui até a facilha? Não. Imagina o galpão da facilha, põe minha casa lá dentro, tá? Aí anda até o portão. Ah, aí tá. Do portão até o fundo da facilha. Ok, quilômetros. Não é quilômetros. Sim, vai não. Dar agora. Não, eu sei, mas vão deixar tudo já em buracos portáteis pra levar isso aí. Centenas de armaduras élficas ali. Você sabe que a gente todas em pé. Que... Tá? Em Nossa, pé, paradas. Como se fosse. Sabe aquele exército de terracota da China? É mais ou menos aquilo, só que são armaduras élficas. As armaduras, elas têm, junto com elas, tem armas, tem espadas, tem lanças, tem arcos. Jeff, são parecidas com aquelas que alguns hobgoblins já usaram contra a gente? Não. Eu acho que nunca chegaram. Eles nunca chegaram aí. Ah, Amor, dá pra saber se aqui as proteções, a proteção da torre é mais fraca? A proteção da torre. Tem que testar. Ó, eles não estão vendo. Vou tentar puxar a espada. Ó, eles não estão vendo. Vou tentar puxar a espada. A espada? É, pra saber se a proteção funciona ou não. Isso é uma má ideia, né? Porque se não vier, você toma dano. Você não esquece, né? Já esqueceu isso? Você toma dano? Toma dano. O Miss Stead. Faz um cantrip. Faz um cantrip proibido. Cantrip. Você ativou o meu livro armadilha. A transmutação não funciona aqui, né? Normalmente. Não. Eu vou então criar uma flor. Criar o quê? Criar uma flor. Mas tá fazendo Breedcraft. Né? Dos onzinhas básicas, né? Quando você tenta fazer uma flor. Você sente que o poder não vem. Faz o teste. Dificuldade 15. Então é igual. Isso. E aí você se concentra, põe, emprega mais poder e aí você consegue fazer, mas é difícil. Mas é a mesma coisa então. Né? Mesma coisa. Alguma ideia de como tirar tudo isso daqui? Agora que a gente. Oi? É melhor deixar aqui mesmo. Fechar. Agora que a gente tá dentro, eu vou falar assim: planetário, casa. É, agora acordou a casa. É. Despertou a casa, despertou alguma coisa aí dentro. E essa música é muito sugestiva, viu? Você vê uma, você vê uma alma cercando você, Toph. Sério? Por todos os lados. Peraí, eu a alma está ao seu lado, é, está acima de você, está sob os seus pés. A casa. A casa está viva. Ah, ela despertou, né? Você despertou. A casa é viva. Ela ainda está viva. E aí, quando você aí, o que fala é? Com ela. É um mímico. Fala com ela. Sério, fala com ela. E aí você olha. You are there. Diante de você. Mas, né? Não, mas a gente tentou falar com ela. Em meio aos utensílios de ferreiro ali, tá? Você vê um elfo no chão, sentado em posição de lótus. Da mesma forma que o Briel faz direto pra vocês. É só eu ou vocês também estão vendo isso? O quê? Não, tô, eu não estou vendo nada. Sim, sim, sim. Vocês veem um elfo. Tem um elfo? Tem um elfo. Sentado. Em posição de flor de lótus. Em meditação eterna. Sua tez tem aparência de madeira. Pequenos galhos brotam no lugar de seu, dos seus cabelos, em sua cabeça. Brotam nos seus ombros. E a árvore é maravilhosa. O seu corpo, as suas pernas assim, vocês veem raízes brotando, ligando ele à casa. É o cara. Ele é a casa. Ele tá protegendo a casa, então. Então a gente pode ficar tranquilo que eu não vou conseguir entrar ainda, mesmo assim. Sem resposta. Eu ainda consigo me comunicar com a visão lá fora? Eu consigo ainda me comunicar com a visão? Consegue. Consegue, tá no mesmo plano. Hã? Quero ver se ele é vivo. Vou até lá, toco nele, vejo se tem vida. Você toca nele? Falo com plantas. É, mãozinha da Cieira. Toca da marcha no carro. A árvore ficou negra. Você vai. Virou ela, né? Encosta nele. Quando você encosta nele. Deixa eu jogar, você viu de curtição aqui. Puta, é um chato. Ele abre os olhos. Entre no paraíso. Entre no paraíso. Ok, Murray fica cego. O Theon já tá. Fica, perde a voz. Tesouro dos céus. Toma aí, tesouro dos céus. Era isso que eu queria fazer, acordar ele. Muito bom, vocês estão de parabéns. Acordamos o bicho. Gastou agora meu bagulho e recuperar meu desejo. Engraçadão. Recuperar meu desejo menor? Pessoas conhecidas, Jeff. O que foi? Pessoas conhecidas, Jeff. Conhecido nada, só volta a prisão dele agora. Então. Agora vai morrer também se morrer estiver. Caramba, o Rafa pegou um escravo do Stack pra ele. É. Eu ia pegar, mas o Rafa aqui. Eu ia pegar. Eu ia falar, me acompanhe, porque ele não ia conseguir outro mestre. Que seja bonzinho, pra me acompanhe. E você é bonzinho agora? É aí que você se engana. Eu sou o Daenerys, libertador de escravos. Aham. Você vai dar de mamão pros dragões também? De mamão pros dragões também? Eu sou corrente, aqui sou eu. Porque eu sou quebrador de correntes. Oi, quem quebra a minha? Fica de boa, então eu vou quebrar. Porque é uma das correntes. Olha que bonitinho. Tá com você, o quê? É o Enigma. O Enigma. Enigma de Andrômeda. Ah, olha, a gente gastou a Agatha de mil P.O.? Não, eu não gasto nada. Ah, desejo. Não gasto materiais e eu tenho... Por coincidência, uma coincidência incrível do destino, alguém tinha falado, tem Agathas aqui na casa da Kessária? Eu tinha pego várias tem. Agathas. Eu acho que ia demorar 8 horas. Eu tenho 10 Agathas, ia demorar 8 horas. Ia demorar 8 horas. Ia ser legal também. É, a gente ia fazer um guarda, ó. Não, eu ia usar um ponto heróico pra reduzir o tanto de horas. Imaginei isso. 10 minutos. Ah, não, é uma hora. É, uma hora. Ia virar uma hora. Assim não tem tempo. Ah, sim, dá pra ficar uma hora aí, tranquilo. Dá. Tá. Na gravação, né? Por isso que eu prefiro... Se você não voltar... Você prefere 2 ou 1? Mas 2 e eu tô na cola. É isso. Os fechamentos, a gente pode alternar. Por isso que chamam alternativas. Se for cair num dia que for, por exemplo, cair por índice, a gente pode tocar com o sétimo mar. E vice-versa. Tudo bem, mas vocês têm definições porque a gente não joga só com o pessoal da mesa. Tem gente de fora. Teoricamente, tem pessoas de fora que também jogam. Então, a gente não tem como mover todos os RPGs só por causa da escala do cartão. Ele vai perder alguns, isso é fato. Pensa só, se a gente aboliza o outro e fizer só D&D, ele vai perder D&D também. Exato. Porque senão toda vez que algum dos meninos não vier jogar, a gente também vai trocar o RPG. Não tem muito o que fazer. D&D não tem o que fazer, vai perder jogo, é normal. Eu sei, só se você não tem. Bom. Tipo, então faz como quer. Tomou qualquer coisa. Só bruxei um pouquinho no sétimo mar, não dá pra interpretar o que falou assim, né? Jeff. Por que não? Ah, você falou que não é um jogo de interpretação. Hã? Você falou que não é um jogo de interpretação. Claro que é. Não. Vamos colocar aqui. É que é um jogo que não tem mestre. É diferente, é totalmente de interpretação. Não, muito pelo contrário. É um jogo em que não tem jogador. É um jogo que só tem mestres. O mestre é o cara que todas mais interpreta. Todas elas têm duas D&D seguidas. Todas. Você não tinha falado uma que era 1-1-1? Não, tem. 2-1-1-1. 2-1-1. Aí tem 2-1-1. E tem 2-1-2-1. Não tem nenhuma 1-1-1. Tirando essa última, qual que é a outra? Já reduzir a alternativa. Mas eu quero uma, não quero ser duas opções. Você só tem, escolha uma alternativa. Você tem essas três. Qual você escolhe? Choose. A do Rafa. Obrigado. A do Rafa. Você vai lá do Rafa? É. Então vai ser 2-1-1. Vamos de 2-1-1. Pronto. Resolvido. Não, é 2-1-1-1. Não. É que a gente não ganha na votação. É? A gente não ganha na votação. Não, Rafa, sua opção era 2-1-1. A minha opção era 2 D&D, um diferente, um D&D e outro diferente. Então você viu marcar. É que tem 5 no ciclo. Então, 3 pra você. É, eu jurava que o do Rafa era essa. Você botou em qual? Não, mas é 3-1. Não, é 3-1. É a ordem do 3 que eu vou tomar essa aqui. Vai cair na sua falta, vai ser engraçado. Olha, que isso aquele negócio. Eu sou louco. Daí eu sei, só tô te zoando. Então tá bom, vai ser 2. Mas pera. E aí depois volta 2. Segundo o que o Gandão falou. Você não queria, se ficasse D&D solto, vai sair na história também? Não, mas tem o D&D no 2 seguidos. Não é melhor então ser só 2 seguidos D&D? Diferente de 2 seguidos D&D? Mas aí vai quebrar a história, vai ficar duas... 2 domingos sem. Ele quer ter... Tem que esquecer também os imprevistos que acontecem de... Mas não tem como você prever o imprevisto. É literalmente isso que significa. Não tem como. É porque a distância, até dos diferentes, fica menor, eu acho, do jeito que eu falei. Aqui? É. Não. É, se a gente joga o... maior, Rafa. Aqui é menor a segunda opção. É. Porque aqui, ó, teve os 5 aqui. Vai demorar 1, 2, 3, 4, domingo pra chegar nele de novo. Nessa opção aqui são só 3. Nessa opção aqui é o maior todo, são 5 pra chegar no diferente. Nesse aqui pra chegar no diferente são 5 dias, 5 domingos. Nesse aqui são 3 domingos, esse aqui são 4 domingos. Mas demora 3 pra chegar no diferente. Eu sou mais a opção de 3 domingos, entendeu? É. Que aqui o D&D fica sem D&D 2 domingos, aí depois 2 domingos com D&D. Então são 2 domingos sem, 2 com. Ou seja, entre os diferentes tem 3 domingos só. E nesse aqui vai ser 4 domingos. Ou seja, vai ser 5 anéis uma vez por mês, ou além do 7 mar uma vez por mês. Super bonitinho. Você prestou atenção de que eu disse? Exato. Ele não prestou atenção em nada que você falou. Eu, É diferente dos outros dois. Você fala, repete pra mim novamente. Porque não prestou nenhuma atenção no que eu disse. Eu sei. Pode jogar uma comigo? Não. Ô Jeff. Então, tá uma versão pra eles aqui, ó. Essa opção acho que é pior, porque tipo, demora muito tempo, né, entre uma sessão e outra de diferença. Teu cu. Essas opções aqui são as que estão ganhando. Né? Tem que ver certinho. Aqui eu acho legal porque entre uma sessão de diferente e outra são 3 migos. Entre essa aqui são 4, um mês, ou seja. Eu acho que você vai ter que escolher na final das contas, gente. É. E essas são as 3 opções. Eu acho que isso aqui é bom depois botar no grupo e aí lá a gente conversar. É que também, vamos ser bem sério, tem uma coisa muito importante que a gente está levando em consideração. Você tem que preparar as coisas também. Exato. O que é melhor para você preparar as coisas também? Você tem que preparar um negócio chamado... Tempo. Hã? Ideia mais tempo. Então, o que é melhor para você preparar, Jeff? Qual das análises combinatórias você prepara com mais tranquilidade? Eu tenho que ter isso. Na verdade, a gente tem que levar mais em consideração isso do que os nossos tempos. Exato. vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais. O D&D é o que dá mais trabalho para preparar. Pelo seguinte, é uma campanha que já está no quarto ano. Quarto? 2014. Está em gestão no quinto ano. É uma campanha que já está no quinto ano. Todos os personagens já bem evoluídos. Com backgrounds extensos. Muitas side quests, muitas missões para serem cumpridas. Né? E já num nível acima do jogo. Tá? O livro do jogador já não me ajuda em mais nada. O livro dos monstros já não me ajuda em mais nada. Tá? Eu tenho que sair o tempo todo básico. Então, D&D é o que me dá mais trabalho para preparar. Tá? Preparação assim, a nível de mecânico, a nível físico. Né? Vamos, Tamir! Você trouxe os meus bolinhos? Tudo meu. Vocês se fuderam. Então, paga! Hoje eu paguei com o meu dinheiro. Paga, senão não come. Aqui é assim, se não pagar, não come. Eu vou ficar com a boca. Essa frase. Quer comer ou não quer? Essa frase. Você viu, quer comer ou não quer? É igual paga primeiro e paga depois. Eles estavam mostrando ketchup. E não reclama. Mostra a verba. Se não tiver como, reclama. Primeira metade. Olha, era 5 ou 6. Metade Cinco. Agora e metade depois. Eu achei que eu tinha errado. Não tem problema. Tá maravilha. Mas eu escolhi a frente do seu pai. Eu vou escolher os bem grandes, os maiores que tiver. É nada, os menores. Tá ótimo. Pro Ariel não engordar muito. Foi. Pra ele só engordar, não engordar muito. Viu? Cadê? Tá bem? Então, pro Jeff a opção é uma bosta, então. Também ia falar uma coisa, mas... Opção 2 e opção 3. Opção 2 é melhor, porque aqui vai jogar D&D, vai ter uma semana e vai ter D&D de novo. Porque eu gosto de fazer isso. Tá maravilhoso. Teoricamente, eu acho que a segunda vai ficar melhor. Então, vamos lá. O D&D é o que me dá mais trabalho para preparar. Sim. Tá? Porque ele demanda muito mais mecânica. Tá? Eu tenho que fazer ficha de personagem, eu tenho que fazer item mágico, eu tenho que fazer classe. Né? Ele dá mais trabalho nessa parte mecânica. O D&D é um jogo muito mais gameista do que todos os outros. Estamos excluindo a primeira opção então, tá? 2-1, 2-1. Não, calma. O Five Rings. Teoricamente é o que eu tenho mais facilidade para preparar. É um cenário que eu estou muito habituado, um estilo de jogo que eu gosto muito. Eu tenho. Eu sou fanboy, exato. Então eu tenho muita referência do cenário. Qualquer história do Saga que eu pegar é fácil adaptar e fazer virar uma aventura, tá? Qual que é a grande dificuldade que eu tô tendo no Five Rings? É juntar o grupo, criar uma coesão para vocês não se separarem depois desse evento que vocês estão. Eu prometo pra metade do grupo casamento. O começo é mais difícil. Igual fiz com a madeira, né? Sabe? Sou corpo. A grande dificuldade é essa só do Five Rings. Depois a coisa se torna bem mais simples. Tá? Eu quero conduzir vocês pela campanha oficial do cenário dessa época, nos eventos oficiais, para vocês participarem deles. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente ignorar, deixar como fundo de pano de fundo, né? E seguir outra linha. Seguir outra linha de raciocínio e fica assim, tudo muito mais simples. Vamos fazer. Deixa eu falar. Dois Five Rings, D&D, O sétimo mar é um que dá um pouquinho de trabalho, por quê? Porque é um jogo completamente diferente, como eu tô falando pra vocês. Tá? Porém, ao mesmo tempo que dá trabalho, ele é o mais simples de preparar. Porque não tem preparação. Porque não tem preparação. É, não tem preparação. Quando todo mundo, inclusive eu, tomar consciência de como que é esse sistema de jogo do Sétimo Mar, né, eu vai chegar um momento que eu não vou precisar mais preparar nada. Né? Eu vou precisar ter uma ficha dos personagens que eu controlo. E a ficha dos personagens que eu controlo tem duas informações. Força, influência. E eu escolho algumas vantagens lá que eu acho interessante. E é só o que o personagem tem. Não tem que ficar fazendo um monte de fichas. Mas aí assim, o D&D é o que mais complica preparação. Tá? Só que é o jogo que eu domino mais, por outro lado. Então, do mesmo tempo que ele é difícil, ele é fácil. Não tá jogando, não tá ajudando. Né? Da forma como a gente tá fazendo hoje, jogando o D&D com maior frequência e os outros com menor frequência, tá ótimo, tá excelente pra mim. Né? Porque a hora que a gente começa a jogar muito D&D e começa a me saturar, tanto a nível de ideias, como a preparação cansativa, né, eu tenho uma quebra de rotina com esses outros. E aí com isso eu ganho tempo. Pô, essa semana eu não vou jogar D&D, vou jogar só na outra, ou só daqui 15 dias. Né? E como os outros jogos eles são mais simples de preparar, então acaba me sobrando tempo pra eu dar uma espairecida e pra focar um pouco também na preparação do D&D. Agora as opções. Ajudou, mas não ajudou. Qual que você acha que é melhor pra você? Se você falar assim, ah, meu Deus, ganhei na Mega Sena, posso escolher os jogos. Qual seria? Hã? Você ganhou na Mega Sena, pode escolher, qual seria? Quais são as opções que estão na votação aí? Sim e não. Sim e não. 2-1-1, 2-1-1-1. Ou, se 2-1-1, é ou seja, D&D, D&D, Five Rings, D&D, Sétimo Mar. Esse é essa. Esse é essa, ok, sim. Ah. E essa aqui? D&D, é diferente, diferente. Tanto D&D. Faz, é, o Sétimo Mar ou Cinco Anéis, seis pontos. Ah, 50% D&D. E um outro, um outro. D&D, D&D, outro, outro. D&D, D&D, outro, outro. Ah, eu escolheria a outra opção. D&D, D&D, outro D&D, outro D&D. Que aí dá um pouco mais de D&D. Vai dar muito mais D&D. Não, porque aí vai ser 2 D&D, diferente, D&D, diferente, 2 D&D. Porque eu sou protegido. Sem se chupa. Porque os caras fizeram sair do 5 e 7 pra descomplicar e foram no mais complicado. Nem sempre é. Você voltou nessa coisa. Eu voltou nessa outra. Eu tomo 2-1, 2-1. É como eu tô falando, eu tenho a impressão que todo mundo tá mais na empolgação de jogar o D&D, de acabar a campanha. Ou eu estou errado? Você tá errado. Tá certo. Tá socando tão errado. Eu não quero acabar. Exato, eu não quero acabar. Mas eu acho que mais 14 anos de campanha. Você não tá sabendo? Você vai viver 14 anos. Você não está sabendo? Você não vai viver esses 14 anos. Você vai viver esses 14 anos em uma semana. Exato. Passa aí o comentário. Vocês não estão sabendo que a gente antes continuou aqui. Não, a gente não vai já rolar em 11, 14 anos. Eu sei, mas isso mesmo, já não é ali igual vocês tinham pensado. Mano, já vai virar um jogo. Passa o canetão, Rafa, cara. Vai virar um jogo. Ok. Passa o canetão. Bom, então aqui estamos de volta de dia. Então, volta do dia ficar aqui. Ok, das duas opções, vamos lá. Você vota em qual? Você vota em qual? 2-1-1-2-1-1. Claro, ok, você 2-1-1. Nunca lá dentro do opinião, não vai mudar em nada. Não, claro que vai, votação. Assistiu. Na dúvida, Ariel. Foi os caras que nem você que elogiou o Bolsonaro, filho da puta. Ariel. Foi. Vota nos dois. É, eu votar nos dois, eu votar em nenhum dá na mesma. É, foda-se. Né? Ah, não, mas aí se tiver um voto a mais, a primeira opção, a primeira opção. Vai ter um voto a mais em cada uma. Exato. Ou não, a gente sim. Não. A gente não dá. Se você mas... vota nas duas, você tá. Matemática. Rafa, você vota em qual? Na sua? É matemática. Se eu coloco um desse lado igual, eu coloco um desse outro lado, ele vai continuar equilibrado. Se tivesse colocado todo mundo na sua. É. O seu voto vai continuar equilibrado. Verdade. O seu voto não está alterando a equação. Não está alterando a igualdade. Não, vale por dois. Hã? O voto vale por dois. Tudo bem, então. Dois aqui, dois ali. Continua igual. Ô, Nix, Denise vota em qual? Não sei. Ela tem que votar dela. Não, foi essa. Você está saindo de ser uma gota d'água. Secou? O dedo está seco. E no sol, né? Esqueceu no sol, né? Bom. Ficou o que você quer? 2-1-1-1. Não, mas o meu voto infere. Não, é um voto ainda, não é? Então ele conta. Ah, meu voto indifere. Você já tem uns 4 votos que indifere. É, votamos aqui e chegou um empate 2-2. Não adianta ser um grupo e você não votar. Ele já votou nessa aqui. Eu né? sei, mas nós já vai. Meu voto indifere. Já, já. Caralho. Tá aqui comigo. É seu voto, não importa. Quando chegar a ser. É só pra pôr água pra eles, eu já trago de volta, até com água já. Não, não pode ser. Pode deixar essa. Pronto, Jeff. 2, 1, 1, 1. Pronto, essa é essa. Vamos jogar D&D agora, então, porque eu cheguei de vez. Vamos jogar D&D. Pronto. Imagina. E você? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois, mas... É que tem que fazer dinâmico com o D&D. Daqui a pouco acaba, né? Daqui a pouco acaba, né? Acaba com a capa. Certo. Aí tem que ser os one shot. É. Aí todo mundo nos one shot vai querer o querido. Vai pegar o áudio do. O áudio Vitor do caralho. Não, tá, esse, tá caindo. É um negocinho no meu celular. Pronto. É porque eu abri ele. Agora tá retinho. É, tá empinando. Sério, tá no grau. Não, agora é meu, agora tá o contrário. Tá todos ao contrário. É. Mas menina usa rosa. Falou que menina usa rosa. Onde estávamos nos? Não, nós estávamos com roupas. Vamos relembrar. Nós tínhamos que escolher nossos itens e vamos sair para ir... Verdade, né? Os itens. É, você não respondeu a gente sobre os itens. O que que respondeu? Eu mandei o item. Eu mandei também. Permitido. Respondeu. Aprovado. Aprovado? Eu ainda não mandei. Era o Wand Bracelet. É. Aprovado. O varinha bracelete. Tem que escolher 4 itens e guardar no bracelete. E aí só eu posso pegar ele. Era o mesmo que você ia pegar. Era o mesmo que você ia pegar. Se você já tivesse me falado o que, que ele fazia aqui... Se tivesse me falado já o que ele fazia na hora que você me perguntou, eu tinha respondido pra você na hora. Ah, não era na hora, porque era 3:30 da manhã. Eu não respondi pra você na hora? Porque eu nem me respondeu. Respondi do outro... Não. Falei pra você, vou olhar. Não, acho que eu vou querer. Foi na hora, isso? Não, acho que foi 6:00 da manhã. Foi 6:00 da manhã, ok. Foi na hora que você mas se você tivesse me falado, ó, eu tô pensando nesse item que faz isso, eu já teria falado, ok. É que porque eu não sabia o que o item fazia. Ah, sim, mas eu só fiquei meio na dúvida as ações que não usava no item. Ele achou que ia ser uma varinha. Porque quando eu quase peguei esse item. Ele falou, ah, você também quer a varinha do Brad? Eu falei, não, isso não é uma varinha. É, eu achava que fosse uma varinha. Um Wand Bracelet. Bracelete. Varinha bracelete. Eu imaginei que fosse um bracelete que funcionasse como varinha. Eu já pensei no escudo garra do Lion. E meu item, Jeff? Que aqui, item? Aquela que a gente conversou ontem no Breno. Está em processo de fabricação. Ah, é? Item que atrás do Rovaneiro. Hã? Fica atrás do Rovaneiro, então. O item de receber orações? É. O... Como é que é o... Computador do Jim Carrey. É. Computador do Jim Carrey. Sim, pode ser todo mundo. Foda-se. Pode ser, só que ele não tem a letra S no teclado. Nem a Y. Nem a Y. Tem o E. É. Posso ganhar isso aqui? É. Posso ganhar isso aqui? É. Na real, sabe o que você fazer? É não pra todo mundo, porque a pessoa reza mais. Não. Porque não recebeu, porque mas, não rezou o suficiente. Você quer só ler, ouvir as preces ou você quer também atendê-las? Ah, eu atendo as que eu quiser, né? Eu atendo as que eu quiser. É seletivo ainda. Você me lembrou? Já tá funcionando direitinho, já tá todo direitinho sendo Deus. É siso das orações. A gente tá incorporando um Deus de verdade. Exato. Tá ficando perfeitinho. É isso aí. Começa a fazer criar fome, matar bebê. Só falta punir os outros por inveja. É. Já temos igual tá querendo, ó, não queria fome. Falar nada, mas sabe que leite você tomou ontem? Então. Eita. Bem, na última sessão. O Jeff já pegou. Então, tem que ser Deus, né? Tem que fazer essas coisas. Bom, o que aconteceu na última sessão? Vocês se lembram? Dei café pra dormir pra eles. A gente entrou na mansão. Vocês entraram na mansão. No Palácio de Kessária. Isso. Né? Bom, antes disso, terminaram de conversar com o espírito no cemitério, o cara que trabalhou na Torre das Estrelas. Ele explicou o pouco que ele poderia explicar do funcionamento da Torre das Estrelas. Um de nós é digno, só isso. E um de vocês é digno, ele não falou quem. Nem falou por quê. Nem falou por quê. Ele só ficou sorridente porque... O Grau tá achando que ele é digno. Ele não pode quebrar os votos que ele fez. Mesmo ele já estando morto. Mesmo ele já estando morto. Com um voto selado com a alma dele. Que já foi o pão de saco que a Ragnar assumiu ali. Não, mas tá ali ainda, tá aprisionado, mas tá ali ainda. Eu só encontrei ele sem brava. Ele, o voto que ele fez é de nunca dar spoilers. Não falará. Então ele não pode andar nem com o Hulk nem com a Homem-Aranha. Não. Esse é o voto dele, nunca dar spoilers. Bom, de lá vocês saíram, foram pra mansão. Todo o grupo se reuniu na mansão em seguida, né? E aí vocês ficaram chamando a Kessária até que ela finalmente atendeu ao chamado de vocês, deu o ar da graça, né? Enfurecida lá dentro. E aí o Celerim foi, encolheu a porta, né? Abrindo passagem pra vocês. Vocês atravessaram a porta, entraram lá dentro, encontraram a Elfa transtornada, atacando vocês de todas as formas. Começaram a apelar para o bom senso dela, para tentar resgatar o juízo dela. Tentaram trazer de volta à tona o passado dela, né? Até que a Ciele disse que tinha chegado para o chá, né? Ou seja, entrou junto com ela no meio da loucura. Né? Deus, caiu na loucura com ela. Aí no meio da loucura, né, utilizando a loucura dela contra ela própria, vocês fizeram ela ter um pouco de sanidade, entre aspas, né? E aceitou, ela aceitou se desfazer dos itens, né, se desfazer das riquezas mundanas dela e ir pro reino de Glórien para viver junto com a amada dela, que estava diante dela, que era o Griel, transfigurado pelo poder de glória. Vai ser divertido quando chegar lá. Ela deu um beijo fantasmagórico no Griel e se despediu de vocês e partiu pro reino de glória. Quando ela chegar lá e descobrir que ela não beijou a mulher que ela queria e que ela beijou na verdade um homem, ela vai ficar muito puta, imagina. Mas são elfos. Qual é a diferença? Elfos usam verde e elfos usam verde. Exatamente. Bom, após isso vocês se demoraram tem algumas elfo de horas. Buraco e tem elfo de dois após algumas horas ali dentro, vocês recolheram os itens da Kessária. Os itens que pareciam mais úteis a vocês. Né? Não perdendo tempo com obras de arte aleatórias, né? Vocês aproveitaram e reuniram os itens que poderiam ajudar vocês ali. Tá? Os itens mais interessantes. Entre esses itens estavam muitos objetos mágicos, tá? E um ou outro objeto que chamou mais assim a atenção de vocês. Entre esses objetos vocês pegaram alguns itens mundanos, tá? Presente pra noiva, presente pro noivo, presente pro aliança de noivado, né? E finalmente se preparam para sair da mansão de Kessária. Eu voto em destruir isso daqui, gente. Eu não quero que eles usem. Mas a gente vai destruir tudo aqui. A gente pode pegar depois antes de ir embora. Pode esquentar, Ariel, se quiser. Eu vou. Não precisa, pode achar. Mas pensa, depois para reconstruir será mais difícil. Sabe que eles fazem no instante que é o pequeno lá? A gente não vai reconstruir. Acho que isso aqui tá bom. Então, a questão é que eles. Você não quer reconquistar aqui? Vocês vão construir um lugar pra vocês em outro lugar? Sim. Mas a pessoa que morava aqui já não está mais aqui. Não precisa dessa casa. Não, mas dá pra levar os pertences dos elfos. Eu imagino que as obras de arte são a história dos elfos. Sim. Ah, depois da batalha, depois das coisas a gente pega. Ah, porque depois que a gente destruir a torre, a gente vai ter buraco portátil, vai ter mochila, ainda pode levar. Biblioteca, tinha alguma coisa útil na biblioteca? Livros? Não, ela não falou pra gente, mas ela sabe. Ah, não, tipo, então, ela sabe, mas ela não falou pra gente. Ela falou que alguém ia chegar daqui a pouco. É. Essa pessoa chegou e foi embora. Bom, passou uma hora. Então, ela tá tendo normal, a porta tá no lugar? Ou parece? Nisso já tá findando o dia, tá? Já é próximo das 6 da tarde. Já? Já. A gente fez um short rest, não tem? Fechado mais. Vocês fizeram uns 4, 5 short rests. Então aí. Meu item já tá tunadinho. Já tem uma pulseirinha com alguns enfeitinhos. Que não funciona. Quando eles te falaram que a gente ia pensar que daqui a pouco chega a gente, eu tô com ela. Tem que rolar teste. Sim, ok. Águia. Visão tá lá fora. Eu guardei tudo. Tá minha mina, o cajado. Tem uma chave. A Tulecruz, três pontos. Sim. Bom, ó. E eu outra flauta. Quando a Kessara ela finalmente parte pro reino de Glórien, ou pra aquilo que vocês acham que seja o reino de Glórien. Uma parte. No final dela, uma parte. Né? E aí vocês começam a revirar lá dentro. Lembrem-se que o Morin já tinha colocado a porta em pé no lugar, o Selene desfeito a magia de encolhimento. E a Toph consertado as dobradiças com magia. A porta tá normal no local dela, como se nunca tivesse sido tocada. Tá? Depois de aproximadamente uns 10 minutos, vocês escutam, você ouve o som de uma tropa de hobgoblins. Passando em frente à mansão. Tá? Visão alerta você, Théo, telepaticamente, e diz que tem um grupo de soldados inimigos, tá, de goblinoides, que está passando ao redor da mansão. Eles circulam por ali como se procurassem alguma coisa. Eu tinha avisado. Eles circulam por ali como se procurassem alguma coisa. Nesse momento vocês estão dentro da mansão, tá? Como vocês não estão na rua e a porta, a fachada da mansão está intacta graças a uma magia que vocês usaram, eles não detectam nada e passam por ali em busca do que quer que tenha sido, que tenha feito aquele barulho que eles ouviram. O que quer que tenha chamado a atenção deles. Mas eles partem e deixam vocês à vontade ali. Vocês saem por dentro da mansão da Kessara explorando, reunindo os itens, e com isso o tempo vai passando. Quando vocês se dão conta, estão com os itens reunidos, juntos novamente para decidir o que fazer a seguir, vocês percebem que o sol já está quase se pondo. Isso vocês estão no saguão principal da obra. No saguão de entrada, onde vocês, entre aspas, combateram o espírito da elfa atormentada. Tira uma dúvida. Assim como as magias, algumas magias precisam de um teste para funcionar, os itens também, ou não? Depende do item. Então tem que ver os itens que eu tenho aqui. Por exemplo, a minha capa acho que não funciona. É, aqui, né? A conjuração funciona. Conjuração sim. É, conjuração. Abjuração também. Outros planos não dá, como se fosse um teleporte, sabe? É, conjuração não. Funciona. Evocação funciona. Evocação funciona. Transmutação depende do que? No caso, o colar de constituição é transmutação. Esse é transmutação. Então não funciona. Tá funcionando. Tá? Tá. Depende de cada caso. Tipo, teoricamente são itens que vão esconder algo ou que vão alterar sua aparência para que você se infiltre, essas coisas. São esse tipo de item que não funciona. Ah, esse que o meu torneiro que está funcionando. Tem um cachorro de novo na geladeira lá. Você é água, de baixo. Não, é água. Você, por exemplo, não consegue transformar em demônio. Ariel, pega uma caneta pra mim, por favor. Assim, metamorfoses não funcionam. Transmutação funciona com teste. Tá, o Celerinho usou transmutação na porta. Não funcionou. Sim. Vocês já usaram algumas outras magias de transmutação. Teve vez que funcionou, teve vez que não funcionou. Item de transmutação, alguns funcionam. O é o colar de construção? É. Esse tá funcionando. Se ele tá funcionando, também tá funciona, porque aí tem que dar tributo. Itens que dão atributos, todos eles funcionam. Então tem isso. Os caras usam também. Os caras usam uma coisa mais que a outra. É. Que tá aí, tem mais esses itens estão funcionando. É, só não funciona coisas que vai te esconder ou ir pra outros planos, essas coisas. Exato. No momento que você tá aquele portal, ninguém faz ideia. Não, os hobgoblins podem. Eles podem. A restrição se dá aos não hobgoblins. Exato. Tudo que não for do Ishdak não faz as magias proibidas. O cara fez teleporte ali na nossa cara. Exato. E se eu fizer um alterar forma e transformar no hobgoblin? Você não consegue fazer alterar forma. Mas, hipoteticamente falando. Você não consegue fazer. E se eu fizesse antes de entrar? Seria desfeito quando você entrasse. O que aconteceu com a invisibilidade de vocês dois? Lembram? E a minha transmutação. Isso é a transmutação. Engraçado. Olha, aqui na galera virou um humano. Alarme! Bom,